Belle, sobre o que a gente vai falar mesmo? Então, a gente vai falar sobre relacionamentos, não necessariamente tóxicos, mas relacionamentos. A gente vai falar sobre pílula. Eu não tô falando das pílulas legais, tô falando das pílulas... Se bem que pílula já foi legal uma época. A gente vai falar sobre pizza, a gente vai falar sobre gatos, a gente vai falar sobre vinho, a gente vai falar sobre trabalho, a gente vai falar sobre Homem-Aranha, a gente vai falar sobre You, porque todo mundo tá assistindo You. Mentira, não tô assistindo, mas ok, Deia assistiu, a gente vai falar sobre You. A gente vai falar sobre... A gente vai falar do bodinho que tem uma bola, duas bolas, na verdade, né? Desculpa, bodinho. A gente vai falar sobre tudo. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Aqui é a Keira Croft e este é um MD Manas. Não sei que título vai ser, depois vocês vão saber. Jesus. Se apresentem, meninas. Oi, eu sou a Belle Félix. Não sei nem mais como me apresentar. Eu terminei o segundo ano do 365 HQs. Você já me conhece das MD Manas e eu não sei realmente o que falar, gente. Eu tô com fome, eu quero comida. E eu tô batendo na mesa e aí a Ira vai querer me bater junto. Então vou parar. Só porque eu falei, não bata na mesa que vai sair no microfone. Ela vai ficar, a gravação inteira batendo na mesa. Detalhe Parei. Que a Belle já gravou aqui em casa, ela já sabe disso. Faz muito tempo. Já sabe as regras. Desculpa. Eu sou a Cris Pistola, estamos aí em São Paulo e zoando aqui. Ah, eu vou gostar, é a primeira vez que eu... Não, não é a segunda vez que eu tô gravando um podcast presencial. É muito mais divertido. Qual foi a primeira? Foi Renegados. A gente falou sobre pets. Gente, esse episódio do Renegados, que eu achava que eu ouvi coisas bonitinhas sobre pets, bateu uma bad absurda. Vocês falaram umas coisas muito, muito realistas e verdadeiras e necessárias. Mas como bater uma bad, caralho, como as pessoas maltratam bicho, por quê? Parem com isso. É foda, é foda. Desculpa. Olá. Mas não é a gente que maltrata, tá, gente? Só Just saying. Não é o coro do Renegados que maltrata os bichos, gente. Pelo amor de Deus, não. Olá, é a Deia Mello. Estamos aí, primeiro presencial, olhando tudo uma no olho da outra. Tandam. Tandam. Que peso que deu agora. E aí, vocês querem falar sobre relacionamentos primeiro? Relacionamentos... O que é isso? Casal? Que negócio é esse? Relacionamento? A geração do relacionamento. Que isso? Relacionamento? Teremos dicas? Cara, ó, dicas pra você não ter um relacionamento, eu acho que você pode continuar se comportando como um homem branco cis hétero que tá sussa, cara. Ninguém vai querer se relacionar com você, não. Né? Seja aí um machistão bizarro, trate mulher feito lixo, que você vai continuar virgão. Que dá massa. O comercial da Gillette tá perfeito. Você tá indo no caminho certinho. Um caminho bem longe. Continue aí morando com a mamãe, né? Não paga as contas de casa, não quer saber de arrumar casa nem nada. Eu acho que... Não sei, gente, porque até tem os desconstruidão, assim, que até é certo ponto, né? Os desconstruidões até certo ponto. E também tem o pessoal que, tipo assim, velho, eu não sei vocês, mas a minha geração, os caras estão tudo muito quebrado, velho. Como assim? Quebrado, de precisar de... Ou... Não, de psicológico quebrado. Psicológico quebrado, de precisar de colo. Eu não vou dar colo mais pra macho, não. Chega, sai de mim. Peraí. Como assim dar colo? Tipo, dar colo... explica melhor o que você quer dizer, pô, tá quebrado. Porque, assim, tem vezes que... Sei lá, a gente também tá quebrado. E a gente precisa de alguém pra ajudar. Tudo bem que tem um limite... Né? Mas eu quero entender melhor o que é estar quebrada. Não, então, existe uma diferença entre estar quebrado, estar buscando ajuda e providenciando isso. E existe o estar quebrado, quero uma muleta pra não precisar resolver os meus problemas. Tá. Essa segunda opção é que não é a legal. Tá. A gente tá falando do sad boy? Esse sad boy, existe um... Que ele, como eu sou... É o machorão, eu aprendi esse termo no Twitter, alguém botou assim, é o machorão, é o tadinho. tadinho. É, é o tadinho. Ah, tá, conheço um tadinho. Tipo, mas eu também conheci dos dois gêneros, né? Mas é sempre aquela pessoa não, que... Ah, é, tem pros dois, tem pros dois. É aquela pessoa que sempre o problema pior é o dela. Ah, sim. Que tudo é minha vida, porque você não sabe como foi, isso já aconteceu comigo e blá, blá, blá. E eu até, inclusive, e conheço... E aquela que some quando tu tá na bad. Ah, isso aí eu não sei, porque então, não tenho esse contato tão forte que com essas pessoas. Não tem a reciprocidade, entendeu? É tipo assim, ó, não, beleza, vou te dar um help aqui, amigo, tá mouse e tal, tararã. Mas aí quando tu vai, tu precisa de uma força, um colo e tal, some. Ah, tô ocupado agora. E aí depois ainda fica falando assim, tipo, ai, nunca consigo te ajudar como tu me ajuda, meu anjo. Mas saca? Eu vejo isso na maioria das pessoas, independente até do machorão, entendeu? Eu vejo por até mesmo amigas. É, não faz diferença alguma pra mim, depois, se eu precisar e a pessoa não estiver ali, porque eu não vou perguntar pra ela, não me importa. Mas, assim, recorrentemente, pessoas me procuram, desabafam e tal, aí naquele momento eu troco ideias. Não é só por relacionamento, às vezes a pessoa tá procurando trabalho, tal, isso. E eu estou sempre disposta, eu falo, meu, você quer sair, tomar um café, vamos trocar ideia. Depois de um tempo as pessoas somem, e elas já estão bem, tá tudo bem. E aí eu fico, tipo, nossa, nem tô sabendo como é que andou, como é que ficou a história. E eu percebo isso recorrentemente nas pessoas. Quanto mais eu vejo elas reclamando no Twitter, mais eu vejo elas sumindo depois da vida das outras pessoas. São os vampiros emocionais, eu acho, né? É, então, aí eu acho que a gente já entra num outro problema, que as pessoas ficaram muito viciadas em redes sociais e Twitter. E muitas vezes as pessoas falam muitas coisas no Twitter que eu acho que beira o saudável. Porque tudo bem você, às vezes, botar as coisas pra fora. Mas quando você usa muitas redes sociais, eu acho que você termina criando uma espécie de muleta. E que você poderia conversar com um amigo ou com uma amiga que seja, que tem uma troca. No Twitter não, você tá ali só falando um monte de coisa que você tá sofrendo horrores e sempre vai ter alguém que vai ficar ali. Sempre tem alguém assim, né? Se você tiver uma certa rede. Que vai ficar ali meio que amaciando você, ou então falando um monte de merda. Mas de qualquer jeito isso não é saudável pra você. Porque você não tá ali trocando uma ideia, ou então tendo uma outra pessoa, um ser humano, pra estar ali te dando um suporte pra ouvir. E é muito comum as pessoas só simplesmente xingarem nas redes sociais e, tipo, você vê que a pessoa tá quebrada, cara. Tem umas pessoas que me ligam, assim, um alerta que eu fico, puta, cara, essa pessoa vai se fuder desse jeito. É que eu acho também que existe... As pessoas estão muito entediadas, gente. Estão muito entediadas. Eu percebi esses tempos, assim, porque eu tô tentando diminuir a tela, sabe? O meu tempo de tela. Eu já trabalho o tempo inteiro na frente da tela. Aí, o que que acontece? Eu volto pra casa, vou olhar um Netflix enquanto eu tô olhando coisa no celular. E, às vezes, eu percebo que eu tô muito chateada de ficar ali na frente daquele celular, só naquele ciclo Instagram... WhatsApp. Não tem nada, mas você tá olhando, né? Exato, tu fica ali e a verdade é que isso é puro tédio. Puro tédio. A gente não... É isso que acontece. E tédio leva a bad, assim. É que não é como se não tivesse nada pra fazer, né? Porque obrigações a gente sempre tem. Sim. Coisas mais interessantes pra fazer a gente tem. Pode ler um livro, pode, sei lá, fazer um bordado, pode arranjar um hobby, pode fazer o que for. Mas a galera fica presa na tela do celular, assim, porque é muito cômodo. É muito cômodo ficar ali. Tu tá sentado no teu sofá, tá olhando várias coisas. Só que tem uma hora que tu fica chateado e tu não percebe. Então, isso vai um pouco além do cômodo. É também cômodo você estar ali sentado no seu sofá, mas também as redes sociais, elas foram construídas de uma forma que tem uma lógica do slot machine, dos cassinos. Nossa, total. Então, à medida que você vai fazendo scroll, é sempre como se você recebesse um biscoito novo. E aí você fica querendo aquilo ali mais e mais e mais, e aí você... Você sai do Instagram e você vai pro Twitter, aí você vai ver se alguém falou alguma coisa no WhatsApp, e aí você fica... Tipo, eu falo isso por experiência, porque, tipo, ano passado foi foda, eu super entrei nesse ciclo, eu fiquei tipo, caralho, velho, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Não, e fica aquela coisa também assim, do tipo assim, ah, beleza, eu tenho uma hora até eu ter que sair de casa, vou dar uma olhada, e quando vê, uma hora passou em 5 minutos, aí tipo assim, o que que eu fiz de produtivo na minha vida? Eu fiquei só aqui nessa merda do celular. E eu acho assim, que nem falo tanto o que é que eu fiz de produtivo, porque às vezes a gente fica se cobrando muito de ser produtivo, e que também não é saudável. Não, mas às vezes o produtivo é justamente descansar, olhar pela Sim. janela, ficar deitada na rede, saca? Isso também é produtivo. Terminar eu nem aquele como livro produtivo. Que você tá ali do lado, que tá do lado da sua cama, aquele livro, sabe? Que você falou, não, eu vou ler. Eu vou terminar esse livro em um mês ou dois, e o livro tá lá. Sim. O seu Instagram, você sabe exatamente o que aconteceu. Eu lembro que no final do ano passado, que foi uma fase ruim, eu vi que eu tava com problema porque eu chegava no Instagram e eu ficava rolando aquilo lá, e o Instagram me falava, você já viu tudo, isso é tudo, e eu falei, caraca, e eu entrei nessa bad, ficava assim, eu falei, não, gente, chega, não dá mais. Eu não sabia que o Instagram tinha fim. Tem, ele fica mostrando pra você, isso é tudo, você já viu o que tinha de novidade. Nossa, eu nunca cheguei nesse limite. Você segue quantas pessoas? Várias. Nossa, gente! Nossa. Não, ele mostra que você já viu tudo. Não, isso é tudo, é a frase do Instagram. E é horrível porque você fala, caraca, eu estou com um problema, preciso melhorar. Também com loja de roupa. Gente, eu ficava olhando loja de roupa, eu falava, gente, eu já estou aqui há meia hora que eu podia estar vendo outra coisa, podia estar prestando atenção no, na série, podia estar, né, interagindo, e tô aqui. Eu falava, não, isso é um problema, eu preciso parar. Aí foi onde eu tentei ficar buscando outros entretenimentos, assim, pra poder liberar a cabeça, mas foi bem... E o que é que você achou? Ah, falei, não, gente, eu preciso estar vendo o que eu estou vendo. Uhum. Então, eu vou ver uma série. Eu vou ler um livro, eu vou ler um livro. Aí eu desligo, tiro ele, ponho de lado. Por mais que aquilo me dê, nos primeiros momentos, eu ainda estou fazendo, viu, gente? Não vou falar para vocês que eu estou conseguindo. Mas diminuiu muito minha ansiedade. Agora eu pego, deixo o celular de lado, vou lá, pego o meu livro, leio até onde vai me dando sono. Pego, durmo e acordo bem melhor do que antes. Nossa, tá melhorando? Tá. Tem noite ainda que eu não consigo fazer isso, mas tá indo um dia de cada vez, sabe? Eu tô bem, tipo, Vou tirando o celular de ladinho pra tentar. Porque, gente, se deixar isso aí, vai só aumentando a ansiedade, frustração que vem junto. Porque você tá ali, você tá olhando tudo, você tá vendo todos os stories, você tá acompanhando tudo das pessoas que você segue. Mas e você? O que você tá fazendo pra você? Nada, você não tá fazendo nada. E tem outra parada, eu acho, também, que é a questão do... Por mais que a gente esteja ali sentado, olhando o celular, a gente tá cansando o cérebro. Porque a gente tá se enchendo bastante de informação. Sim. E o corpo não cansa. E no momento em que a cabeça cansa e o corpo não cansa, é que começa a questão de intensificar a ansiedade mesmo. Porque o teu corpo tá lá, cheio de energia pra gastar, só que o teu cérebro já não aguenta mais. O Andrei reclama bastante quando a gente tá assistindo, eu tô no celular. E ele Nossa. Fica... É. O tempo todo. Sai do celular. É. Parece meu pai. Sai do celular. Aí eu, tá bom, já vou. Aí agora ele pega e começa a esconder o celular pra eu não ficar pegando. Porque, tipo, tudo que eu tô fazendo... Eu já acabo unindo tudo. Uma, que eu sempre trabalhei com isso. Então, eu já estava habituada a estar todo dia olhando redes sociais. Tanto que eu excluí bastante conteúdos de empresas para eu também perder esse costume de estar entrando e vendo isso. E depois os meus. Só que o meu particular sempre ficou de lado, porque eu estava acostumada a ficar vendo outras coisas. Uhum. Eu ainda tenho que me desligar. Então, às vezes, no fim de ano, eu fiquei uns dias no interior, fui pro sítio, aí eu tirei. Excluir os aplicativos, coloquei depois, porque senão eu vou ficar tentando ver de novo. Fico ali, sabe, assistindo. É bem isso mesmo. Ai, não tem sinal, ai, não tô conseguindo, ai, não. O que tá acontecendo? Eu sei, porque tem que carregar isso aqui, eu tô vendo que tem alguma coisa. E, meu, quando você vê, você tá numa nóia que você fala, caralho, eu não tô vivendo, eu só tô vendo os outros viverem, mas e eu? Sim. Não tô vivendo. É foda. Nossa, total isso, né? Eu tô conseguindo diminuir bem, assim. E, é claro, ainda quero mais. Gente, eu desativei as notificações do WhatsApp. Eu fui lá nas configurações. Eu não recebo mais nenhuma notificação. Nenhum push. Gente, exato, nem um push. Eu não recebo nada. A minha tela não acende. No quando máximo, eu até e-mail, mas eu vou lá e olho. Não, eu vou lá e olho. Mas eu vou lá e olho, mas eu vou quando eu quero, entendeu? Outro nível. Você ir lá e buscar, é na hora que você pode ir lá buscar. A hora que acende, que você já vai olhar. Às vezes você nem pode olhar e você já tá olhando. É. Meus colegas de trabalho que eu vejo recebendo push, uma atrás. Eu fico nervosa, já fico ansiosa. Tipo, e aí, tá escrito o quê aí? Nossa, ansiedade vai no talo. Não dá, nossa, não dá. Eu não tenho. Eu não tenho notificação por push, nem de e-mail, nem de Instagram, nem de Facebook, eu não tenho nem no meu celular. É, também. É porque o aplicativo é ruim também, né? Não é só porque... E é pesado, né? É pesado, é uma porcaria aquele aplicativo. Mas eu não tenho notificação de nada. E agora, nossa, é uma maravilha, gente. É uma maravilha. É ótimo. A Ira tem push, eu tô vendo aqui, ó, do Twitter ainda. Tá vendo a azul. É, mas então, o do Twitter, ele tá justamente porque eu fico excluindo e voltando ele, o aplicativo. Pare de arranjar desculpinhas. Desliga. Não, mas aí quando você instala o aplicativo, você pode escolher não receber nenhuma notificação. Todo o aplicativo que eu baixo. Nenhum eu quero notificação nunca. Nenhum eu quero notificação. Gravar nunca. A Belle dando bronca nisso. Tá vendo? Você fica deixando essas notificações. A Belle está do Twitter ligada. Dá nisso. Você fica ansiosa. Desliga as notificações do seu Twitter. Gravou? Já posso relaxar? Você falou do Andrei te dando bronca, eu lembrei do meu namorado, que ele também, ele me dava altas broncas. Agora que eu tô, né, tentando ser uma pessoa melhor, né, tentando viver a vida, ele brigava comigo, falava, o filme é mó legal, por que que você tá... Sai do celular, olha essa cena, olha o que vai acontecer. E eu ficava, não, eu sou multitask, eu consigo, eu tô conseguindo ver aqui e ver lá. Gente, a gente não é multitask, viu? Não. Você acha que você não é multitask, você não é, meu querido. Alguma coisa você tá perdendo. Ou lá, ou cá. Algo você tá perdendo. Então, melhor você aceitar isso. E entra no que você tá fazendo, que aquilo lá você vai aproveitar 100%. Não tenta ficar em duas telas, porque, gente, não dá certo, não dá. E, gente, eu desligo o celular na hora de dormir. E deixo na minha sala. Eu tenho um despertador digital no meu quarto. Se eu preciso de despertador, é ele que vai me despertar. O celular fica na sala desligado. Não fica nem em modo avião, nem não perturbe. É desligado. Caraca, eu preciso chegar nesse ponto. Eu mantenho ele porque eu uso o despertador dele, mas eu desligo para as outras coisas. Então ele tá ali totalmente no modo avião, só o despertador funcionando. Porque senão, se eu acordar, eu vou pegar, né? Ou se alguém tentar entrar em contato, não quero que ninguém entre em contato comigo de noite. Gente, então, hoje eu tava, inclusive, conversando com a Bequinha a respeito disso, assim. Eu desligo o celular e boto em outro cômodo porque eu tenho o mesmo número a uma cara já. E as primeiras experiências que eu tive com o meu celular e esse número novo, como a gente tem uns problemas de código de área lá em Porto Alegre, às vezes, é claro que existe o meu número aqui em São Paulo, código 11, né? Então, existe lá em Porto Alegre o meu número e tem alguns lugares que tem o mesmo código de Porto Alegre. Só que a gente tem que, sabe, estou em Porto Alegre e o código de Porto Alegre é 51. E tem mais de um número que às vezes é código 51, assim. Por exemplo, Rio Pardo, que é uma cidade do interior, também é 51. Ué? É, e é bizarro, porque aí de Porto Alegre eu tenho que ligar pro número de Rio Pardo usando o código 51 mesmo, né? É bizarro, eu não sei o que acontece. Eu só sei que durante as primeiras experiências com o meu númerozinho novo de celular que eu tenho, acho que desde a minha adolescência, alguma coisa assim, eu recebi ligações à noite e era um engano. Agora é engraçado isso, né? Porque teoricamente quando você privatiza um serviço do governo, ele deve melhorar, né? É, não sei, porque na época, né? Era. É, mas hoje era privatizado. É, hoje é. Usava todos os serviços, eles melhoravam muito. Ah, pois é, né? É. Poxa vida. Então. Né, gente? Que equívoco aí, né? Então, mas isso acontece muito aqui em São Paulo. Eu e o André, a gente já discutiu muito isso, das misteriosas ligações em que não tem ninguém do outro lado da linha. O famoso mudinho. Mas isso daí acontece é também no celular. Eu sei que número, eu já reparei números de mailing de propaganda. É. Esses eu vou bloqueando, aí eu vou bloqueando. É, só que às vezes acontece, hoje em dia, eles não estão mais usando 0800, alguma coisa. São números, assim, aleatórios. Reais, aleatórios, que poderiam ser o teu. É. Aí você olha e vê lá, 9, 7, blá, blá, blá. Não é cheio de zero. Ah, deve ser alguém. Aí você atende, Silêncio, filha da mãe, mais um tentando me pegar. Não, mas isso daí também é call center que tá fazendo o banco de dados com seu número. Tem um aplicativo, é porque eu não sei se ele tem pra... Opa, tem um aplicativo? Tem um aplicativo pra... que bloqueia isso? Pra iPhone que se chama Sync.me. Uia. Gente, vou... Sync com Y. E ele tem um banco de dados gigantesco de celulares... Que são esses call center que fica fazendo esses negócios aí. E aí, pode até tocar, só que você vai ver um grande símbolo de proibido falando isso aqui é número de call center. E aí, à medida do tempo, vai diminuindo as ligações. E a segunda vez que eu instalo esse aplicativo, porque da primeira vez funcionou super. Aí, iPhone, quando você não usa muito aplicativo, ele vai pra nuvem. Aí ele meio que se desinstalou do meu aplicativo, do meu celular. Aí eu voltei recentemente a receber esse tipo de ligação e aí eu instalei de novo. Pois é, eu vou ver isso aí, porque se tem uma coisa que eu tenho pavor é propaganda. E agora eles, com as gravações é mais irritante ainda, né? Não, e é bizarro porque fica mudo, aí tem uma voz gravada, alô, oi, que é pra você responder. Sim, eu já caí nessa. E aí entra no call center, é um negócio que realmente você fica... É realmente uma pessoa está te ligando, o alô dela é uma pessoa, mas é quando você vai continuar a conversa, ela... Você escuta até o clique. Você escuta o clique da gravação. Que ódio, velho. Filha da mãe. Eu juro por Deus, eu não consigo ver. Todo mundo... Eu sempre pergunto assim, velho, qual a eficácia dessa porcaria... Desses telemarketing ainda, eu não consigo acreditar. E sempre tem uma pessoa que diz assim, não, mas ainda tem muita gente. Ainda que funciona. Funciona, não sei o que. Velho, eu não conheço nenhuma dessas pessoas então, que funciona. Eu entendo que não faz funciona. Parte do seu nicho. Eu entendo que funciona. Porque é igual o e-mail marketing funciona. Eu dentro da agência eu vejo isso, ainda funciona. O problema não é o método. O problema é a insistência, é a forma. Como eles ainda mantêm isso? E é poder peneirar pra quem funciona e pra quem não funciona. Porque se o telemarketing começa a me encher muito saco, eu começo a ficar com aversão ao produto. Eles tinham que ter uma peneira. Isso acontece por quê? Vendas de mailing aleatório. Então, por exemplo, a Belly tem uma empresa de costura. Ela tem um mailing. Aí a Belly... vende pra você que tem uma empresa de gás. Você vai ligar pra senhorinha lá de costura, que compra máquina de costura pra perguntar se ela quer gás. Entendi. Caraca. É, não, é sabe? Foda. E sim. Aí vai passando... Isso sim, tipo, isso é muito básico. Vai mais ainda. Então, desde instituições financeiras, instituições telefônicas, grandes empresas, elas vão, sabe, vão vendendo, vai passando pra frente, e aí se perde o que deveria ser controlado pra que não acontecesse isso. Então, por isso que às vezes você recebe 10 ligações... num mesmo dia de empresas diferentes, ou às vezes várias ligações de um mesmo número de empresas diferentes também. Porque são essas trocas de mailing que as empresas vão fazendo e a gente vai ali, né? Só sofrendo enquanto isso. Não, e gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que aconteceu muitos anos atrás, bizarro, mas que comprovou que a Receita Federal também vende as nossas informações pro telemarketing, que ligaram atrás da minha mãe usando o nome de solteira dela. E a minha mãe disse, tipo, gente, da onde vocês conseguiram esse meu nome de solteira? É o único, a única instituição que tem o meu nome de solteira ainda é a Receita Federal. E aí a pessoa desligou na cara dela. Ops. E eu acho que além desse erro das empresas que vendem mailing, pra mim acho que o que mais me incomoda são as próprias empresas de telefonias, que elas vendem o telefone depois, elas vendem a linha, ok, isso não é um problema, só que a gente continua recebendo pra sempre ligações de informações do dono anterior, do proprietário anterior da linha. Ah, que ódio. Então você cansa de responder pra todo mundo. Não, essa pessoa não mora mais aqui, essa pessoa não trabalha mais aqui, esse número não é dela, esse número não é dela. Gente, corretor imobiliário é uma raça que eu quero torcer o pescoço, porque eles ficam ligando e perguntando sobre o meu ex. Eita! O meu ex-marido, porque quando a gente começou a procurar, muitos anos atrás a gente começou a procurar apartamento... Gente, isso tem muitos anos. É muitos anos, eu acho que já faz o quê? Uns 8 anos... que eu estou separada. Caralho! Oito anos! Atualiza esse banco de dados aí, minha gente. gente. E aí eles estão ligando pra mim atrás do Rafael. E eu, tipo assim, velho, não, não é. E porque na época ele nem tinha celular, então a gente usava o meu celular pra cadastrar as coisas, assim. Tá entendendo o problema do relacionamento. Foi isso que aconteceu tá com o casamento da Cris. Você achou que a gente tava indo longe demais da pauta? Tiração que está se formando aqui. A Cris chegou já dizendo, não, gente, casamento, relacionamento não. Agora, olha só, tá, estamos vendo? Cruzando informações até terminar cruzando esse programa. Não, mas gente, eu gostaria só de dizer que o meu problema com casamento é com a festa. Ah, sim, faz sentido. Ah, eu adoro festa. Gente, continue. Casamento, mas eu nunca na vida vou gastar dinheiro fazendo uma festa de casamento. Não, então vamos lá, né? Isso deve ter, ó, me mantém uns 10 anos, deve ter pelo menos uns 6 anos, 5, 6 anos que ela casou. E ela tava pensando em fazer uma festa também aqui no Brasil. E tipo, há 5 ou 6 anos atrás, em Salvador, eu não tô falando de São Paulo, 40 mil você não fazia uma festa de casamento. Não. Eu acho que nem hoje. Não. Não, não hoje tô muito falando menos. Se há 5 ou 6 anos você não fazia, imagina. Imagina. Nem hoje não, nem aqui em São Paulo. Você falou lá. Não, Salvador deve ser mais barato que São Paulo. Nossa. Sabe? Porque exatamente essa coisa de... Primeiro que tudo aqui em São Paulo já é mais caro. A não ser que você vá para uns lugares muito específicos que você vai achar uns preços mais camaradas. Mas assim... Por padrão, já é um pouco mais caro que no resto do Brasil. Muito mais caro que no resto do Brasil. Atualmente, então, é surreal. É só surreal. Nossa, eu só lembro da história de um amigo meu que ele casou. Isso deve ter uns 2 anos. Lá em Salvador. E era lugar aberto. O lugar ficou lindo, gente. Ficou absurdamente lindo. Mas precisava de toldos. E ele comprou alugou uns toldos profissionais. Só os toldos foram 17 mil. Eita. Não, gente. Gente. Eu não tô falando de comida, eu não tô falando de banda, grana. Não tô falando de toalha, não tô falando de aluguel de cadeira, não tô falando de nada, tô falando de toldo. 17 mil reais? É, eu imagino que sim. Eu tava até contando pras meninas aqui no backstage que... O Freak Out, que são os eventos que a gente faz no Mundo Freak, está aumentando, nós não estamos dando conta de fazer mais em bar e eu estou pesquisando lugares para fazer eventos de podcast, do Mundo Freak em geral, tá, até mesmo no MD Mana, se alguém estiver ouvindo por aí. E uma das coisas que eu esbarrei foi toda vez que eu estou procurando lugares para evento e se essa empresa ou o lugar tiver a palavrinha casamento, vai de 5 a 30 mil reais o espaço. Assim, lugares para 60 pessoas. Gente! 60, 100 pessoas no máximo. Eu achei absurdamente, tipo, 30, 40 mil só a locação. E eu, gente do céu, o que eu tô fazendo na agência e não tô trabalhando alugando lugar para casamento? Pois é. Porque um aluguel aqui em São Paulo de um lugar para 100 pessoas, você paga 30 mil reais. Isso, e fora a pessoa que tá casando, todos os custos que ela já está tendo. Com casa, móveis, a viagem. Vestido de noiva que você quer morrer, né? Nossa, gente, vestido não dá. O buffet, todas essas coisas. E só o lugar já consome um valor alto desse. Sim. Ainda existem pessoas que conseguem, ainda existem maneiras, né, de fazer um casamento um pouco mais em conta e tal. Mas, gente, assim, ó, eu não gosto de organizar nem viagem. Ai, gente, eu nunca tive esse sonho de casar, assim, essa coisa. Ai, fazer uma festa, eu já sei quem vou chamar, meu vestido será... Gente, nunca tive esse sonho. Então, eu percebi muito, assim, que eu fui vítima da construção social. Até uma certa época da minha vida, assim. Porque na minha cabeça, sabe, tipo, durante muito tempo foi uma coisa, um pensamento automático na minha cabeça. Tipo assim, ser gente grande, casar e ter filhos. E aí, quando eu comecei a namorar com o Rafa, a gente ficou 10 anos juntos. E ele sempre foi uma pessoa que, tipo assim, ó, casar eu não tenho o menor interesse. E aí, no que ele falou isso, eu parei pra pensar também. Porque eu nunca tinha parado pra pensar, porque pra mim era muito automático. Pessoas casam. E aí, até aquele momento, eu não tinha parado pra saber, pra pensar e me imaginar, assim... organizando uma festa ou sendo o centro das atenções porque é noiva, não sei o quê. E aí eu meio que percebi que eu não queria também, Saca? Eu percebi ali que, tipo assim, velho, realmente, casamento, eu não quero essa porra, eu não quero esse negócio. E até a própria cerimônia do cartório, eu já acho meio exagerado. Não precisa de tudo aquilo, sabe? Pode só me dar o papel, assino. Não precisa chamar pai, mãe, testemunha. Todo mundo vai lá separado, não tem problema. Saca? Tipo, vai lá e assina o papel separado. Não precisa de todo mundo na mesma hora. Não precisa fazer todo um grande evento aquilo. Depois todo mundo se reúne em bar. Tá, cada um paga sua conta e acabou. Entendeu? Mas você pode fazer um casamento assim. Não, muita gente faz. Mas igual eu acho que toda a cerimônia de juntar todo mundo no cartório pra assinar um negócio e ter que ter um juiz recitando o negócio. Se tu faz união estável, não tem esse problema. Na época eu tô aqui parando pra pensar porque também tem uma questão ritualística de contratos. Então ter testemunhas, isso já é meio que normal de contratos. No caso de casamento, deve ter toda uma fundamentação de tipo assim, são os progenitores e ter provavelmente ali a anuência deles, não sei. Mas não dá pra todo mundo só sentar, só sentar, assinar o papel e ir embora? Precisa ter um juiz lá recitando e falando coisas e não sei o quê, porque... Não, isso daí é meio... não precisa. Eu tenho que... Até que eu não vejo problema com todo... Eu acho chato, eu acho bom. Eu acho muito chato. É meio rápido de cartório, não? Não é algo que, tipo... Ah, nossa, eu tenho raiva, eu não gosto disso. Não vejo problema quanto a isso, não. Até mesmo o modo da festa. Eu sei que é muito chato, porque a gente tem uma base cristã pra isso. Essa formação Sim. da festa, aquele desejo. Que já começa desde os 15 anos. Apresentar a mulher pra sociedade, uhum. pra ela arrumar um marido... Isso é muito chato. É que são, se a gente for parar pra pensar, são as únicas situações, porque eu entendo as mulheres que valorizam muito isso, justamente porque são os únicos momentos da vida em que a mulher vai ser a protagonista de alguma coisa. Vai ser a debutante e vai ser a noiva. E depois disso... Vamos lembrar que debutante não é nem que ela vai arranjar um marido. Mas debutante significa que ela já virou, dá pra dar. Virou mulher já pode perante dar. A sociedade. Você tá apresentando. Falar, está pronta, mas a Cris já meteu o pé. Já pode dar pra engravidar. Exato. Porque você não conquistou exato. Sua liberdade sexual. Você conquistou o direito ou o dever de procriar. Procriar, exatamente. Desceu o sanguezinho. Sociedade machista vai estar lá e fala, pode brilhar, filha, vai lá. Vai lá, que é o seu momento. Enche esse bucho. Cada vez que eu penso em falar alguma coisa amena, a Cris já tá mandando em cima. Não, comigo não tem meia palavra, eu vou e falo mesmo. Enche esse bucho. Mas apesar de toda essa coisa chata que a gente tá reclamando e que outras pessoas também reclamam, e o lado financeiro pra mim é o pior, lógico, é o que mais pesa. Mas assim, eu gosto de ritos de passagem. Também. Então eu curto, sabe, passar a faculdade, sabe, você é isso que você quer, no caso, a pessoa quer fazer faculdade, você passou, sei lá, ter uma festa, um encontro com a sua família, amigos, aniversários. E no caso de casamento também, apesar de eu achar tão chato, eu fui uma vez no casamento de uma amiga, ela e o marido, eles são ateus, então eles não fizeram nada religioso, nem parecido. Eles foram casar no cartório por obrigação burocrática, tanto é que eles foram no cartório, avisaram a família e alguns amigos. A gente foi lá para dar um oi, mas não foi obrigado, eles entraram na salinha, assinaram e saíram. E aí eles alugaram uma chácara com lugares limitados, que foram os amigos e a família, pessoas muito chegadas mesmo, e a gente passou o final de semana numa chácara com eles. Que foda! Ai, coisa boa! A semana inteira bebendo, assim? Comendo, assim que é e bom. Curtindo, e foi muito, muito legal. Foi tipo o melhor casamento que eu fui até hoje. Faz não, sentido. Com certeza. Ano passado eu fui em um em setembro, que foi bem divertido, assim, de, tipo, ser ao ar livre... E é legal, que nem falei ali, né? Tipo assim, pra ir pra festa, participar, beber e comer. Beber não, né? Porque eu não bebo, né? Mas enfim, mas pra comer e dançar e essas coisas, nossa, beleza, continue fazendo casamento aí. Só eu que não tenho essa paciência, velho. Realmente, eu não tenho esse desejo. Ah, é. O que vai tá entrando aqui dentro. Mas existe uma maneira de desconstruir essa parada também. Eu sempre disse assim, ó, que se eu tivesse cagando dinheiro, jogando dinheiro pela janela, de tá sobrando mesmo, se eu fosse fazer um casamento, eu faria, tipo, num Playland da vida. Liberaria videogame pra todo mundo E era isso, tênis, não precisa vir vestido, não precisa vir enfeitado nem nada. Esse é o momento em que a gente torce para que A, Cris fique rica, cagando dinheiro, B, case. É, primeiro tem que, né? E três, continue a demanda pra convidar a gente. Verdade, boa, verdade, boa. Olha, pra quem gosta de casamento mais no formato tradicional, uma coisa que eu acho muito legal, e ela é muito, muito mais barata, mesmo a gente não acreditando que é, é a minha irmã organiza casamentos. Então, por causa dela, eu acabei conhecendo algumas coisas. É casamento no navio. Quando ele tá atracado. Ah, eu ouvi falar. Você... Só que ele é limitado. Então, porque é, vai ser no salão do navio, não vai ser no navio. Você não vai aproveitar, cair na piscina, essas coisas. Ele tem um salão lá, aí normalmente até umas 100 pessoas. E aí você paga um valor X, que é muito, muito mais barato do que você fazer todo o cálculo de um casamento normal. É, você não precisa ser religioso, porque quem te casa é o comandante. Isso eu achei sensacional. Gente, que ele é uma porque ele é juiz de também. Oficial. É, ele é oficial. É, é verdade. Então, ele te casa, você, o pacote, você tem ali a recepção no navio, e aí você vai ter um brunch, né, que seria... Um brunch? Super chique, né? E o preço, eu não me lembro agora, já faz tempo que eu vi isso, mas eu lembro que quando a minha irmã tava vendo festas, assim, um pouco mais sofisticadas, porque é, o navio, ele tá, mas ele já tá todo arrumado, decorado, tudo. E já tem até bolo. Fica, vai que ter bolo. Exatamente. Então, eu lembro que quando ela fez, assim, um casamento 100 mil normal, lá no navio era 50 mil. Sabe, metade do preço. Eu achei bem legal isso. Pô, uma puta opção. Uma coisa também que me fez quebrar muito o paradigma de casamento foi ver o casamento da minha irmã. Como ela casou com um francês, eu descobri como é que é a cultura francesa pro casamento, né? Primeiro que já começou no vestido, que eu fui comprar um vestido tipicamente de casamento brasileiro, né? Um longo, é, enfim, todo cheio de parafernália. Não cheio de parafernália, porque, enfim, eu gosto de umas coisas mais simples. Mas só pelo fato de ser longo e ter um tecido mais fino, minha irmã, ela entendeu que, tipo, ok, é a minha irmã e minha mãe que estão vindo pro meu casamento e elas têm toda uma cultura brasileira. Ela tentava dar umas comandas pra gente... Mas a gente não entendia muito bem o que ela quis dizer, mas ainda assim a gente terminou comprando uns vestidos mais à brasileira. Casamento francês, basicamente, é um casamento na prefeitura. Todas as meninas, elas usavam basicamente um vestido tipo esporte fino. Então era comum ter um... Ok, meninos, vocês que não sabem o que é um vestido esporte fino. Geralmente são os vestidos um pouco mais arrumados, que fica tipo acima do joelho. Todas estavam assim. É meio simples, mas tipo assim, bonitinho ainda e você ainda tá arrumado. Muitas meninas, eu tenho certeza que os vestidos que eu vi no casamento da minha irmã e tipo assim, classe média francesa, tem meninas que devem usar aqueles vestidos nos almoços de domingo da família e todo mundo se diverte, todo mundo tá lindo. Tem a cerimônia, que é relativamente rápida, depois da cerimônia tem a sessão de fotos na própria prefeitura, porque as prefeituras lá são lindas, as fotos ficaram maravilhosas, as fotos da festa ficaram ótimas. Aí depois vai pra um salão, que é tipo uma espécie, uma casa que tem um salão, recepção, tanto o casamento dela quanto do genro, do cunhado dela, foi mais ou menos nessa pegada. E aí tem tipo uma espécie de parte que vai receber as pessoas, né, a recepção com as bebidinhas e umas comidinhas, depois tem um jantar. E, tipo, o jantar é todo planejado. Tem um momento pra fazer uma gincana. Depois tem um momento pra ter o bolo. E não é o bolo normal, que a gente tem aqueles bolos tipo andares. Eles fazem uma espécie de... Como se fosse cupcakes, é um bolo diferente lá. E aí depois tem um momento pra dança. E, tipo, o jantar é foda. Que é, tipo, entrada, prato Nossa. Principal. Também já tem o problema de que francês já tem isso normalmente, né? Entrada, prato principal... Aí depois acho que são os pães, depois os queijos, depois sobremesa. Tô ficando com mais fome. Meu céu. Mas é um infernal de tanta comida que é. E... Não deve ser, não. É verdade, não é não. E sim, é muito mais simples, eu achei muito mais gostoso, porque você tá ali comendo com as pessoas que você gosta, e aí depois tem uma brincadeirinha, participa quem quer, e não é nenhuma brincadeira escrota, que brasileiro adora fazer brincadeira escrota, são brincadeiras realmente divertidas. Depois você vai lá dançar... Depois você pode comer mais, e, sabe, acaba. É um negócio que é só gostoso. E é muito mais simples. E aí eu, tipo, me senti meio deslocada com o meu vestido. E nunca mais na vida comprei vestido longo. Que eu fiquei, tipo, cara, eu só não preciso disso. E aí também eu descobri que o casamento tipicamente francês, tipo, casamento tipicamente brasileiro, que a gente vê na classe média fazendo, é o que eles chamam lá de casamento árabe. Que é a mesma pegada. Vestidos super longos. Pedraria, bordado, tudo, tudo, tudo. Exatamente, é? Exatamente. Aquele vestido que você vai usar uma vez e vai ficar no canto do seu armário, lá tão lindo, brilhando, quando você vai pegar outra roupa. E aí eu fiquei tipo, caralho, casamento não é sobre você ter uma puta infraestrutura. E tipo assim, pouquíssimas vezes eu vi casamentos realmente caros e de bom gosto. Porque geralmente o pessoal gasta um dinheiro que não tem. E pra fazer os negócios que estão na moda. E... que podia estar tá comprando, dando uma entrada num apartamento. Ou indo fazer uma viagem foda, uma lua de mel foda. Nossa, eu... é... exato. Meu sonho de casamento foi, foi a realização do Dudu. Do Dudu Salles, lá do Papo de Gordo. Que ele e a Mayra foram lá pra Las Vegas. Mas eles já estavam juntos há muitos anos. Achei foda. E eles moram achei com os foda. Amigos. É meu sonho. Tipo, eu, se eu tivesse uma grana, tipo, ó, quero ir casar em Las Vegas. Eu quero casar com o Elvis bêbado, me casando. E com os meus amigos estando bêbados. E naquele esquema, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Meu, voltamos pra cá, subiando. É isso que eu quero. O casamento mais fino que eu já vi, mas eu não pude ir. É, são de uns amigos meus que eles casaram em Óbidos. Óbidos é uma cidade em Portugal que é a cidade da rainha. Tipo, você casava com o rei de Portugal, você ganhava uma cidade. Cidade medieval. Caraca, hein? É, e eles casaram no castelo. E, meu tipo, foi Deus. Foda. Ainda assim, você não precisa gastar muito com arrumação das coisas, né? Porque é um castelo. É um fucking castelo. Eles também não convidaram muita gente. Foi mais tipo família e amigos próximos. Fizeram também um puta jantar. Tinha uma sala de... tinha uma parte lá pra dançar. E foi uma puta festa. Claro, é caro. É caro. Você vai fazer uma festa fora, você vai fazer uma festa fora. Mas a depender do quanto você vai gastar, às vezes vale a pena você procurar um lugar fora. Tipo, tem muita gente que vai pra... Acho que é para Ilhas do Caribe, se eu não me engano. Tem muito hotel, tem muito resort que já tem um pacote fechado para isso. Novamente, isso é classe média, isso é caro, não é nem todo mundo consegue. Mas se você, às vezes, vai já se bananar financeiramente, pode ser que... Olha, eu não duvido nada que pessoas gastam uma fortuna num casamento aqui no Brasil... que eles poderiam ter facilmente uma, com o mesmo preço que eles pagaram aqui, um casamento num outro lugar, em outro país. É. Eu não duvido nem um pouco. E assim, você termina selecionando quem é que vai, né? Uhum. É. Porque a pessoa vai ter que comprar passagem também. Exato, exato. Dica. E vai muito também daquilo que a pessoa realmente quer. O que eu não acho legal... e eu já vi acontecer isso com amigos, deles estarem casando por causa de família, ou um dos dois que é o casamento X, o outro tá indo pelo embalo. Isso é bizarro. Porque, meu, se você tá afim, o casamento da minha prima foi assim, ele foi totalmente tradicional, convencional. Ela e o marido, eles eram da igreja, eles quiseram aquilo, eles planejaram. E aí eu fui, não era nada do que eu gostaria, sabe? Tipo, eu tava achando boring. Mas quando ela entrou e ele a viu, tipo, e a felicidade, tipo, era aquilo que eles queriam. Quando eles se encontraram, parecia que nós que estávamos ali na igreja, a gente morreu, sabe? Foda-se, tipo, foi muito lindo. E eu peguei aquele momento, eu vi, eu falei, caralho, tipo, eu tô aqui julgando eles, tô falando mal pra caralho, mas é o que eles querem, não é o que eu quero. Foda-se, né? Não, total. A gente não tá cagando regra aqui, mas, né? A gente tá dizendo que a gente não gostaria pra nós. Agora, os outros têm a liberdade de querer aquele dia especial, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Quando a pessoa quer, né? Não quando ela tá quando existe reciprocidade. Pela sociedade, pelas pessoas. E isso eu achei muito legal. Se eu tivesse ali, ia ser chato. Eu estaria só, tipo, fazendo um papel que as pessoas queriam. Exato. O contrário deles, que eles realmente queriam, sabe? Era o que eles estavam ali curtindo. Assim como eu já também estive, eu e o André, nós estamos no casamento de um amigo, aqui em São Paulo. E ele fez um casamento, tinha umas 50 pessoas só. Ele até cumpriu o papel da sociedade, no sentido de ir lá assinar o papel e fazer na igreja. Mas ele falou, era, quem eu quero que seja no meu casamento vai ser muito importante para mim. E os dois, ele e a mulher dele, quando eles subiram no altar, foi muito legal que eles viraram pra gente e eles agradeceram, sabe? Tipo, eles estavam, em vez deles, eles não estavam curtindo só os dois. Ele estava olhando pra gente, ela foi passando, ela foi dando tchau, ela foi agradecendo as pessoas, ele lá de cima, ele estava agradecendo. Caraca. Então eu achei muito sensacional também. Era um outro casamento que tinha tudo pra ser, ai, nossa, que boring. E não, tipo, sabe, eles, estamos aqui cumprindo algo, mas estamos com vocês. Pô, muito legal. Isso eu também achei muito legal. Mas porque... também, é aquilo que a pessoa quer. É. Né? Eu estaria em Vegas. Porque no final o casamento é isso, né, gente? É um ritual sobre o amor, né? Você tá reunindo as pessoas ali e se unindo com a pessoa que você ama, né? É. Isso não é ostentação, né? Hoje em dia, né? Quem gosta, gosta. Mas... hoje em dia, né? A verdade é que a origem do casamento era mais uma coisa de negócios mesmo. Não tinha nada a ver com romance, não tinha nada a ver com amor. Era um negócio. Tem muitos que continuam, não é mesmo? Tem muitos que continuam sendo isso. Mas se também você é feliz fazendo negócios no casamento, né? Ah, meu. É, normalmente, normalmente era um negócio entre os pais, não tinha nada a ver com os noivos, né? Gente, o bom é que hoje a gente pode escolher, né? É. Que bom que a gente pode escolher o que a gente quer. E já que estamos falando de casamentos, tem algum casamento pra vocês no entretenimento, seja no quadrinho ou seja em filme, tem alguma cena, algum casamento que marcou vocês, que vocês realmente, nossa, olha esse encontro... Ai, que pergunta difícil. Caraca. Pois é, né? São tantos. É que a gente tava pensando só na gente, em nossas vidas, né? É. Agora que eu pensei, eu lembrei da capa do Super-Homem com a Lois. Meu casamento favorito é de Aurélia Camargo. Senhora. É muita cultura. Você já leu Senhora? Senhora é a história de uma menina, menina mesmo, que ela era noiva de um cara, só que aí esse cara termina acabando o noivado dela, com ela, porque ele recebe uma proposta de casar com uma outra menina com muito mais grana. E ele vai pegar o dote dela. Só que aí, tipo, acaba com o coração dela, ela fica destruída por causa disso, e aí a família dela, se não me engano, acho que morre, e ela descobre que tem um tio rico e ela herda a grana. E antes dela casar, antes do cara casar com uma outra moça lá, alguma coisa dá errado. E aí ela consegue bancar o dote desse cara e eles terminam casando sem ele saber quem é, que era ela. Quando ele descobre, na verdade a gente também descobre que ele gostava muito dela, mas casou ia casar com uma outra moça porque tava com problemas financeiros, a mãe tava doente, um negócio assim desse. Só que ela começa a espizinhar o cara, tipo, ela vai se vingar lá, ela pisa o cara de todas as formas possíveis e imagináveis. Até deixar o cara, tipo, destruído também. E ela também fica, obviamente, destruída, porque ela também gosta muito dele. E aí, no final, ela termina meio que se rendendo ao amor. Mas eu gosto da história de como ela consegue... Tipo, é um livro super, hiper, mega antigo. É uma novela. Mas pra época, tipo, eu acho que mostra, de uma certa forma, uma mulher usando o poder dela. Através do dinheiro, através do relacionamento ali. Consegue se vingar e deixar os dois de igual pra igual. Tipo, ela descobre que ele realmente gosta dela e as coisas terminam dando certo. Então, é um relacionamento, é um casamento que acho que dá cultura pop, não sei se é cultura pop. É o que me lembra, é o que eu, tipo, ok, esse casamento eu acho legal. É uma cultura pop, pop popular, né? É, eu não sei, mas fiquei agora em dúvida. Pois bateu é. A dúvida. Gente, eu não sei mesmo. Eu tô pensando até em série. Eu não lembro nem de casamento em série. Sei lá, Casamento Vermelho. É um casamento. Caraca. Não, eu sou trouxa do Friends e mesmo os casamentos que acontecem ali, eu não escolheria nenhum daqueles. Eu tava pensando aqui, aí eu esqueci. Entrou na tela. Falando que eu esqueci qual que eu ia falar. Nossa, eu tô aqui tentando lembrar também. Até dei uma pois olhada é. Também teve novelas, né? Acho que casamento lembra muito novela brasileira. Novela. Gente, todas as novelas da Globo terminam dessa maneira. É um casamento que ele não se oficializou, mas eu gosto muito do filme, então vou lembrar dele. Um filme que eu curto muito é um filme antigo, mas ele ainda está entre os meus top 10, que é O Tigre e o Dragão. E aí tem uma cena, seria um casamento chinês, né? Então toda é um negócio, né? Literalmente um negócio. Tem toda a preparação da cidade para receber, a cidade toda está preparada para receber, e ela foge, né? Aquela a típica história da donzela que foge para ficar com o seu príncipe. E apesar de não ter concretizado esse casamento, eu curti pra caramba. É um final trágico. É um filme antigo. Eu não sei, né? Não sei se eu falo spoiler, não. No final, ele morre e depois ela vai atrás dele. Mas a história do filme não é o casamento deles. É outra parada. É outra parada. Mas eu gosto bastante do relacionamento dos dois nesse filme. Tô tentando lembrar de outros casamentos, mas não tá nem... Acho que casamentos são coisas que não marcam a gente, né? Tá dando tela azul pra mim, assim, porque a maioria dos casamentos que a gente vê em cultura pop, seja em filme, série, coisa assim, são casamentos naquele padrão muito clichê que não é o ideal, assim, pra mim, na minha cabeça. Acho que até de quadrinhos, tipo, sei lá, casamento do Peter Parker com a caralho, esqueci o nome dela. Mary Jane. Sabe? Acho que pra quem leu na época deve ter marcado mais, mas... Uma outra coisa que lembra é só o November Rain, né? De Guns N' Roses. Marco isso, nossa, meu Deus. Quem não queria aquilo, não? Aquele vestido curtinho, né? É. Pô, era massa aquele vestido. Quem não queria um Slash tocando November Rain no casamento? O Slash pode até ser. Como é que era o nome do vocalista que eu tô. Axl Rose. O Axl Rose eu não queria, não. Envelheceu tão mal, meu Deus. Não é nem que ele envelheceu mal, mas é porque, tipo, eu tava pensando isso já tem um tempinho atrás. Ele tinha umas letras legais, só que ele é um cara tão bosta que terminou dando em nada, sabe? Ele tinha uns pensamentos ali, tudo bem concatenado, só que aí ficou rico, ficou famoso. Mas não era ele que escrevia, né, as músicas? Ele participava? Tá aí, eu acho que não era. Ele não, será? Eu não sei. Tô falando de orelha aqui. A Belly falou de um... Né, ela foi super cultura, tudo, com senhora. Agora eu vou até o fundo do poço. Vamos lá. A única referência que eu sempre lembro quando fala casamento é casamento grego, gente. Que é um clássico dos filmes de casamento. Não sei se vocês lembram também. Me falaram super bem. É muito. Gente, é maravilhoso. Até a continuação não é tão boa, Casamento Grego 2. Mas é bem legal. Acho que, assim, pra mim teve muita coisa afetiva, porque a menina... É a família enorme, a família de gregos, tudo. Então, você sempre tem alguma coisa que você acha. Porque família é família em qualquer lugar do mundo, né? Não importa como fala, não importa o idioma. Então, teve muita coisa que me trouxe de memória, de ter crescido numa família grande, com um monte de primo, um monte de tia. Então, foi bem legal, bem legal. Então, é um filme, assim, que eu sempre penso. Quando fala casamento, eu lembro dele. Eu só vou lembrar de coisas velhas e coisas baixo astral. Agora eu lembrei de casamento de Muriel. Você estabeleceu um nível. Você estabeleceu um nível. Ela agora... botou a régua lá em cima. Eu coloquei o nível lá embaixo e você subiu ele. Porque quando eu era criança, teve um filme que era muito famoso, que era O Casamento de Muriel. Ai, sei. E que eu fui assistir na época. Não faço ideia. Cara, é um drama pesadaço. E quando criança eu não entendi porra nenhuma. Mas, tipo, parece que era uma moça que ela era muito louca pra casar, queria muito. É um dos primeiros filmes com a Toni Collette. É super depressivo. E ele é bem underground, esse filme. Não, a Toni Collette é muito amor. Caraca, adoro. Quando eu vejo que ela tá no filme, não, quero ver. É bem depressivo. E ela faz o papel de uma noiva gorda. Então ela sofre muito bullying por causa disso. É, ela vai tentar experimentar os vestidos e não consegue. Isso, é bem... É um drama o filme. E eu assisti isso com, sei lá, 12 anos. Não, era muito velho. Criança. Eu lembro, eu assisti quando eu era criança. Que eu e eu não entendi nada, você entendeu? Não. Mas eu acho que, tipo, eu era muito nova, então eu não prestei atenção. Eu lembro que foi por causa desse filme que eu conheci aquele grupo ABBA. Sim, sim. E aí depois quando eu escutei, aí eu lembro da minha mãe tirando o sarro. Esse grupo é dos 70, mó velho, não sei o quê. Não, mas eu fiquei na bad porque as pessoas falavam tão bem do filme e eu não entendi, ou melhor, eu não gostei, que eu fiquei, que bosta é essa? Gente, a Toni Collette, ela é uma magrela. E ela fez o filme falando sobre... Ela não era magrela, não. Ela não era gorda, mas tá. Ela não era magrela igual ela está agora, não. Nossa, gente. É uma pessoa normal, mas aí no eu lembro... É a mãe de Hereditário, tá, gente? Quem não estiver lembrando quem é artista, é a mãe. Aquela mãe. Aquela lá. A mãe de Hereditário. Ai, não assisti Hereditário. Que eu troquei com outra coisa. Assiste, porque olha. Mas não é um filme de terror? É. Então, moro sozinha com um gato, não rola. É o truque, senão também não rola. Eu tenho que usar mais esse truque. O que me marcou bastante foi o casamento do Clark com a Lois Lane. É, primeiro, eu sempre falo que na minha casa nós sofremos lavagem cerebral. A minha mãe sempre foi apaixonada pelo Super-Homem. A minha mãe não tinha foto da família na carteira. A minha mãe tinha um desenho do Super-Homem na carteira. É verdade, essa história, eu lembro. É, minha mãe não tinha foto do meu pai, sabe? Do mãe da família. Não, a minha mãe tinha um retratinho do Superman na carteira. Gente. Então, todas nós, são três filhas, todas cresceram vendo os filmes do Christopher Reeve. A minha mãe tinha... Naquela época era fita cassete, então a minha mãe tinha fita cassete original dos filmes, tudo. Sabe, tudo. A minha mãe colecionava muitas coisas do Super-Homem. Ela tinha alguns quadrinhos, não tudo, porque a minha mãe não era leitora de quadrinho, mas algumas coisas da época, sabe? Tipo, umas coisas especiais. Então, a gente cresceu na minha casa com a presença do Super-Homem entre nós. Então, quando ele casou e apareceu... Porque assim, ele casou nos quadrinhos, mas foi algo que veio pra TV. Todo mundo falava como se fosse uma pessoa muito famosa. Não era um personagem, era como se fosse tipo o Príncipe Charles casando, sabe? É, uma monarquia. Uhum. E isso pra mim foi tipo... Eu já tava grande já, né? Nem tava acompanhando mais nada do Super-Homem e tal. E isso pra mim foi tão impressionante, eu... Caraca, meu, parece que estão falando de uma pessoa. Parece que estão falando dos filhos aqui da família britânica, sabe? Quando casam. E é o Super-Homem do quadrinho, gente. Não tinha nem série, nem filme relacionado a isso. E aí eu me lembro da minha mãe assistindo. Olha lá, não é que ele finalmente casou? Meu Deus. Ai, sensacional. Sabe? Tipo assim, olha lá o Clark e a Lois. Assim, como se viesse aqui em casa tomar chá com a gente, sabe? Gente, que louco, que legal. Envolvimento. Relacionamento. Não é? É, eu acho que eu esgotei minha coisa de casamentos. É, casamentos eu nem cheguei a lembrar de um, assim, que eu... Que nem o meu, né, que marcou. Não, mas o meu casamento, ele foi só união estável, não foi, não teve nada mesmo. Iria, foi, né? Eu e ele, assinamos um papelzinho e fomos embora. União estável não precisa de todo o circo que o contrato de casamento, né? Tem. Nem os casamentos reais, você... Nem tinha um? Você tá falando de casamentos de verdade ou casamentos da... O Príncipe Charles e a Diana, os outros, não. Esses aí, nossa, não. Ai, com gente, eu parei. Não. Eu parei pra acompanhar cada um deles. Não, eu olá, não. Olá, olá, como tá? Olha a roupa daquela. Meu namorado, mó bonzinho. Eu vi os dois, que agora fugiu da cabeça. Como é que é o nome? O bonitinho lá, que ficou careca agora, que não tá mais. É o Harry, bonito, né? O Harry foi o Harry último. Harry último. Ah, é o Charles, não? Príncipe Charles, Príncipe Harry. Não, o Charles é o pai. William. William, isso. William. Nomes super criativos, né? É. E a gente esqueceu. Gatinho prometia muito, mas no final. Eu, né, não, gente? Vi nada, eu não vi nenhum desses casórios aí. Não me interessa. Ah, eu acho que um outro casamento que também vale a gente lembrar é o do Fábio Júnior com a. Não, puxar Fábio Júnior, gente do céu. Me senti voltando no tempo, lá nos anos 90, no Faustão. É, quando chegava aquele arquivo confidencial, né? Porque eram 10 ex-mulheres, né? É. Ai, gente, que horror. Ah, o realmente. Cara casava por semana. É, verdade. Né? O cara podia, tava ali, casava e... Não sei nem que foi. Não sei nem se elas depois conseguiam uma grana com isso ou qualquer coisa assim do gênero, né? Porque é meio que investimento você casar com o Fábio Júnior. Será que é? Ah, não sei. Acho depois que de uma não. Época, você já sabe que o cara não vai... Tipo, eu acho que desde... O cara ficou famoso o quê? Na década de 80, né? Acho que na década de 90, a galera já deveria sacar que você não ia casar com o Fábio Júnior, vai? Nossa, eu lembro porque quando ele casou com aquela Patrícia de Sabri. Que durou uma semana. Durou uma semana. E é porque ela fazia aquele papel numa novela. Ai, Pérola Negra. Eu gostava dessa novela. Foi pouco que durou. Foi uma semana ou foi um mês? Foi bizarro. Foi, é a única que eu me lembro, mas eu ia dizer, eu achava que era a última, mas não, né? Ele não, deve estar casando. Teve ainda, mais, né? Depois. Mas eu lembro que alguém comentou, alguém que frequentava lá, tipo, sabe, um amigo do amigo comentou que viu essa cena e, tipo, falou, gente, isso não vai longe. Porque eles estavam lá, tudo, né? E aí o Fábio Júnior virou pra Patrícia de Sabri e falou... Estavam bebendo, né? Aí ele agitou o copinho no ar e falou, linda, gelinho. Aí você... Porra, isso é jeito de você pedir? Aí já é uma indicação, não é mesmo? Isso não vai muito longe. Linda, gelinho. Linda, gelinho. Enfia no teu cu, filho da puta. É. Então, acho que é o que dá vontade de falar. Porra. A gente, acho que minha bagagem de casamentos acabou. Até tentei então dar vamos uma roubada. Mudar, vamos falar. Vamos falar de Homem-Aranha? Vamos falar de Homem-Aranha? Vamos falar de Spider-Verse. Coisa mais linda aquele filme. Em primeiro lugar, esteticamente, eu fiquei hipnotizada. Impressionada. Maravilhoso. Com todo... Tipo, eles pensaram em fazer o filme daquela forma. Tipo, é um casamento de cinema, animação e quadrinhos. Uhum. E games. Porque nossa, games. Tem muita cena ali de games. Como assim? Muita cena. Eu achei muito linda a arte, sabe? O trabalho ali, né? E tem várias vezes que eu me perdia, sabe? E se eu tava vendo um quadrinho, se eu tava vendo uma cena de games. Dos jogos do Homem-Aranha. Ah, os jogos do Homem-Aranha me remeteram também. E não só agora, até os antigos. Esse filme, ele mexeu muito comigo, emocionalmente. A ponto de eu chorar na animação. Por quê? O meu pai, ele não é mais vivo, né? E o meu pai, ele teve locadora de games, então eu passei a minha adolescência toda, eu sempre fui muito próxima do meu pai. E não é a relação dele com o pai, porque não era daquele jeito, o meu pai não era daquele jeito. Mas eu assistindo aquilo dali, teve momentos que, tipo, eu me vi voltar no tempo e estar na locadora do meu pai, no PlayStation 1, jogando jogos do Homem-Aranha. Porque desde os antigos, eles já eram bons. Os jogos do Homem-Aranha sempre foram bons. O Marvel versus... Porra, Andrei! E jogos que tinha Marvel versus SNK, eu sempre escolhi o Homem-Aranha, então eu sempre joguei com o Homem-Aranha. Então, tipo, quando eu tava ali, a produção, não só o roteiro dessa história, mas a produção, falando da qualidade de arte, das cores, dos movimentos... Da edição, eu... Nossa, tipo, me voltou, assim, sabe aquela cena do Ratatouille, quando ele tá comendo o Ratatouille e ele volta? Tipo, eu tava no cinema e de repente, e eu voltei, sabe, na minha casa com meu pai ali, nossa, eu comecei a chorar. E eu, tipo, no cinema, me segurando, porque não tinha nada a ver uma coisa com outra, se alguém olhasse minha cara, nossa, você tava lindo. Entendeu? Mas aquilo dali me trouxe uma emoção tão forte, eu saí do cinema, fui pra andei. Nossa, mãe, eu senti como se eu tivesse com meu pai de novo. Caralho! Que massa! De tanto que esse filme foi, tipo assim... E eu tava muito empolgada, porque desde o ano passado, aí onde ele tava assim, vamos ver. Porque, então, todo Homem-Aranha volta na origem. Todo mundo assim, né? Ele tava desconfiado, e eu já tava assim... Mesmo quando eu não gosto dos filmes do Homem-Aranha, eu ainda fico empolgada. Mesmo que depois eu reclame, mas no pré eu fico empolgada. E eu já tava pra animação. Nossa, eu adoro ele porco, eu adoro. Apesar que dele porco foi o que menos apareceu, mas eu adoro. O que tem menos destaque menos também, né? Menos destaque, né? Mas assim, quando eu vi, nossa, ele porco de tudo isso. Então, tipo, o hype que eu senti antes e quando eu assisti, tipo, foi muito mais. Foi muito emocionante pra mim, eu achei do caralho. Nossa, eu fiquei bem empolgada. Desde a primeira vez que eu vi o trailer, assim. Eu não sei, sabe? Tipo, eu olhei o trailer e já tava mostrando um pouco do que ia ser a estética do filme. E aquilo ali já me interessou, sabe? Ele mergulhando na cidade e tal, com aquela câmera lenta. E eu achei muito, muito assim, ó. Esteticamente já tava interessante. E eu não sei. Tranquilo. E eu não sei, eu já tava com a impressão de que realmente ia ser bom. Eu não sei agora, porque faz muito tempo, né, que esse filme começaram a sair os primeiros trailers. Mas e tal. Ele demorou um pouco, demorou, né? E então, na época, eu não sei se eu cheguei a ler a respeito da produção, quem é que tava envolvido, e aquilo ali me deu uma boa fé, assim, sabe? Tipo, eu já tava bem, meio positiva pro que o filme se tornaria, assim. E cara, sei lá, eu achei muito que nem assim, meu irmão, a gente saiu do cinema assim, tá? Não é nenhum roteiro em matéria de plot, inovador. Sim. Só que ele tem tanta sutileza que é importante, saca? Eu botei no Twitter esses dias, assim, vocês têm noção da importância que é ter tanto homem falando eu te amo um pro outro num filme? É, o filme, ele, todos, no filme, todos os personagens têm uma relação emocional ali. Você tem o pai e o filho, você tem a relação dele com o tio, e até mesmo com o rei do crime. Isso não é novidade, porque a gente já sabe que na história do rei do crime ele é apaixonado pela mulher dele, mas no desenho, nessa animação, o foco foi por que que ele queria voltar. Sabe? Por que que ele queria colocar aquela máquina pra funcionar? Isso, mesmo destruindo tudo, mesmo arriscando destruir tudo, por causa de um momento que ele queria voltar no tempo com a mulher dele, com o filho dele. Por mais que ele seja um, né, o rei do crime e tal, mas tipo, aquilo dali, meu, e você demora pro filme mostrar que é isso, porque até então é só o rei do crime, que ele tá sensacional, aquele maldade. Guarda-roupa gigante tá muito... Não, é o rei do crime do Bill Sienkiewicz. É o rei do crime fodão. Fodão, fodão, que matou o Peter Parker. Que matou um dos. E aí, olha só que coisa, né? Você tem, no mesmo filme, você tem ele matando um Peter Parker e tem ele tentando voltar no tempo pra ter um momento com a mulher tá e filho, sabe? A Déia tá ganhando vários spoilers. Sorry. Desculpa, Déia. Eu tô com mais vontade de ver. Eu não ligo mas, pra spoiler, não. Uma coisa que a Cris falou que eu achei interessante, né? Que não é um roteiro inovador. E aí eu fiquei, tipo, meio que pensando muito nisso, mas é porque eu acho que é um roteiro tão bem construído, tão bem narrado, que eu acho que a gente termina... Eu, pelo menos, não terminei pensando se era inovador ou não. Eu só achei que é um puta roteiro bom. Não, a qualidade do roteiro, ela não tá na sinopse. Ela tá a sinopse é aquele resumo, início, meio e fim, superficial do filme. Eu acho que o lance do roteiro, a genialidade do roteiro tá nos diálogos, na interação dos personagens, na relação de carinho que eles têm um com o outro. E pra mim é uma coisa assim que, tipo, eu não vi masculinidade tóxica ali em nenhum momento. E uma assim. Coisa que, tipo assim, depois eu saí do filme, eu fiquei depois pensando, né, tipo... Como é um filme que ele se segura muito em multiversos, né? Aranha-verso. Eu não senti furos de roteiro. Porque eu fiquei depois pensando. Gwen Stacy. É Gwen Stacy, mas é porque tinha... Começaram a chamá-la de Mulher-Aranha, que eu achei Spider-Gwen. Não sei por que não usaram Spider-Gwen, botaram Mulher-Aranha, mas enfim. Como ela termina voltando pro passado... Eu primeiro não entendi. Eu achei que tinha sido talvez um furo. Só que aí eu assisti de novo e eu vi que ela explica isso mesmo, que quando ela voltou foi pro passado. Teve uma outra coisa que eu cheguei a meio que questionar, mas não foi nada muito forte. Isso meio que me impressionou. O fato dos caras conseguirem fazer um roteiro que eu, pelo menos, não identifiquei um furo. Do tipo, passei um pano aqui nesse filme porque eu gostei muito dele, então eu tô relevando essa falha que eu achei meio bizarra. Uhum. Eu achei só que... Você fica preso o tempo todo. Tudo ali chama a sua atenção. Tudo ali você quer assistir muito. Você quer... Você tá recebendo 1 milhão de informações ao mesmo tempo, mas você não cansa daquilo ali. Você só quer ver mais. Mais. Sim, sim. E eu surtei com a Penny Parker. Porque, tipo, conhecia ela do quadrinho do Gerard Way. Logo quando saiu o Spider-Verse, eles fizeram vários one-shots. Aí teve da Penny Parker... Acho que teve do Porco-Aranha. Eu realmente não lembro mais dos outros, mas o dela eu lembro que me marcou muito porque é uma arte meio mangá estilizada, bem, bem fodona. E o Gerard Way, ele puxando mais uma coisa mais íntima e mais dramática mesmo, né? A menina que perdeu o pai e tudo mais, inteligência artificial. Eu lembro que eu queria ler mais daquilo ali, só que eu acho que ele já tinha assinado com a DC, eu não lembro. E eu sabia que não ia ter mais continuação, só fiquei triste. E quando eu vi ela no filme, eu fiquei... Ah, Vini! O robôzinho dela é muito bom. Cara, só... Porra, pegaram os melhores personagens ali pra fazer. Só cara, muito foda. Sim. Eu acho que a questão do Porco-Aranha também, que a gente falou antes... Porque é uma coisa assim, eu acho que os outros personagens, eles acabam brilhando tanto porque eles são novidade, que o Porco-Aranha, ele só age como a gente já espera que o Porco-Aranha vai agir, entendeu? É. Agora, os outros personagens, eles são surpreendentes também por outras razões. O Spider-Man Noir, assim, brincando com aquele cubo, gente, é muito engraçado. O Nicolas Cage finalmente conseguiu fazer um super-herói. É? Finalmente. Não, mentira, né? Que ele já fez o moto. Ele já fez o. É verdade, o Cavaleiro. Ghost Rider, isso. É. Ele já fez o Motoqueiro Fantasma, isso, verdade. Mas, é verdade. Tipo, ele fez um bom, gente. Quando eu vi o nome de Nicolas Cage, eu pensei, mentira! E esse detalhe do Noir, porque. Desculpa, gente, mas. Tanto X-Men quanto Homem-Aranha Noir é muito chato, gente. É um quadrinho que, nossa, eu não curti. Mas é exatamente isso que as pessoas falam. O único que prestou foi o Homem-Aranha. Que é o melhorzinho, né? E mesmo assim, na animação, ele tá muito melhor. Eu vendo aquilo, não parece tão legal no quadrinho, sabe? Eu falei, eu preciso rever o quadrinho de novo, porque ele tá muito mais legal no filme. Uhum. E isso que você falou, essa relação dele com o cubo, dele não conseguir enxergar as cores. É. Caraca, que coisinha mais simples, sabe? Sim. E como trazer isso próximo da gente. Aham, uhum, nossa, é muito massa. E sei lá, tipo, o que mais que eu ia dizer também que eu achei muito fantástico do filme? Sei lá, tudo é muito fantástico, assim. Eu gosto... a questão, assim, que é muito sutil, porque eu valorizo muito quando o roteiro normaliza algumas coisas. Tipo assim... A gente assiste e passa desapercebido várias paradas. A gente vê que o Miles, ele tem uma relação com a vizinhança dele. Sim. Muito diferente do que ele tem com o colégio novo, mais granfinão, que ele ganhou na loteria lá, entre aspas, né? Que nem ele mesmo fala. Que ele foi lá e entrou. Só que mesmo assim, não tem aquela forçação de barra da questão de raça. Tanto que na cena em que aparece o pai dele deixando ele na escola, e aquela cena toda do, eu não vou... I love you, Daddy. Eu não vou sair daqui enquanto tu não disser que me ama de volta e tal. Se vocês forem reparar nos alunos que estão assistindo aquela cena, a maioria dos alunos que estão ali, vocês vão ver que a maioria é negro. Maioria, eu não sei, mas eu vi que tinha... Tem 50, muito 50. Personagem, tem muito personagem. E são as coisas, assim, de background que são super importantes. Uhum, uhum. E que estão lá, sabe? Sim. E não é uma tem coisa... aquele estereótipo de humor, sabe? Yo, Brooklyn, sabe? Sim, sabe? Ele tem a pegada dele, ele tem o jeito dele, mas ele não está... E ele é um rapaz sensível, ele tem uma sensibilidade que é muito bacana, assim. E eu acho que é legal também que pega muito o mote do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, quando surgiu, ele era um adolescente, que ele era desengonçado... No caso, ele era um loser no colégio, que não é a pegada do Miles Morales, mas ainda assim é um adolescente, que é pra falar com outros adolescentes que se sentem, de alguma forma... Deslocados. Seria deslocado, mas, tipo assim, alguma coisa na vida. Porque quando você é adolescente, é aquela fase merda. É. Então, tem alguma coisa na sua vida que não tá certo, que você não consegue se encontrar ali. E o Miles também tem isso, junto com o Peter Parker. Então, ele consegue falar com essa nova geração. Consegue também falar com uma geração mais antiga, que vai achar, puta, também foi isso daí. E é uma história absurdamente divertida. Então, eu acho que o fato dele conseguir... pegar também essa coisa de Homem-Aranha, além de ter toda a dinamicidade do fato de ser aranha, de pular de um lado pro outro e você se superar, até aquelas... tem aquela coisa de que, super-herói da noite pro dia aprende a lutar. É, gente, o super-herói da noite pro dia vai aprender a lutar. Acho que é isso que eu passo o pano, acho que é só essa parte daí mesmo. Mas ele não aprende da noite pro dia. Aprende. A lutar é da noite pro dia. No filme? É. De repente ele tá dando uns socos e chutes que, tipo, ele só não sabia. E aí depois que ele tem aquele... Depois que ele acorda... É que o filme é todo a respeito disso e aí, enfim... De repente ele tá naquela última cena que ele tá metendo a porrada. Ele manda bem. Ele sabe dar soco, gente. Dar soco não é só você esticar o braço. Dar soco é uma parada muito mais complexa do que... Não é tão complexo, mas precisa de um mínimo de treino que ele não teve. É, mas tudo bem. Suspensão de descrença aí, nesse caso, a gente aceita, assim, né? Porque, se alguém quiser ser chato, a gente manda tomar no cu. Porque, no fim das contas, ele teve um treinamento, assim, né? Tipo, ele teve um treinamento dos outros, só que não tava dando muito, né? Não mostra muito, né? Mas a ideia é essa, né? De que eles tiveram um momento em que eles treinaram o bem, não, porque tem uma cena que ele faz um negócio super foda... E aí, tanto o Peter Parker quanto a Gwen falou assim, nossa, onde é que ele aprendeu isso? Não foi comigo, nem muito menos com você, com que a Gwen fala, né? Muito menos com você. Então, tipo, não. É. Mas a gente é tudo bem, tá bom? Ah, a gente releva. Esperava, gente. Tipo, eu não esperava, eu fui pega de surpresa. Eu não sabia que eles iam homenagear o Sam Raimi daquele jeito. Eu adorei. No início? Cara, muito engraçado, velho. Eles estão fazendo isso. É muito foda. Não, os créditos finais que aparecem, as referências a meme do Homem-Aranha. Tudo. Os créditos finais são valem a pena, gente. Não sei vale se a pena. Vocês viram o nome da loja de ramen? Lamen? É Romita. Sim. Ah, Romita Ramen. Que massa. E tem vários. Tinha outra coisa de Bendis lá também, que agora eu já não lembro mais o que é. Uhum. Mas, tipo, segunda vez que eu assisti, eu fiquei tentando prestar atenção nos detalhes pra ver o que mais eu conseguia pegar. Eu ainda mas... não vi pela segunda vez. Eu quero muito, inclusive. Tem muita referência ali, assim. É... Teve outros nomes que eu vi, teve coisas que eu não vi também. As homenagens, elas estavam mais claras, né? Então não tinha como a gente não perceber. Mas algumas desses detalhes. Os easter eggs, tem muita coisinha ali no filme. Eles, os produtores falaram que eles colocaram bastante coisa mesmo. Então é legal assistir de novo pra poder ficar reparando nesses detalhes, ver o que eles fizeram. Trilha sonora, nossa, tá um abuso. Eu já estou com, além da trilha, estou com várias playlists com ela que eu tô o dia inteiro. Gente, pra quem curte hip hop, black music, cara, é foda. Não é uma soundtrack em que você, sabe, pula uma ou outra, não. Todas. Todas, que trilha. Essa eu tenho que pegar. Eu lembro que quando saiu a do Pantera Negra, eu acompanhei toda. É achei muito foda. Boa, muito boa. Essa ainda tô enrolando. Essa é mais urbana. Ela é muito Miles. É o Miles. Você escuta a trilha, é o Miles. Você lembra dele cantarolando lá? Olha lá eu lá achando que tá cantando alguma coisa. É muito bom. Isso foi muito legal da animação, sabe? Por mais que a animação tenha toda a liberdade que um filme não pode ter, né, de explicação, porque um live action é muito difícil, é por isso que eu não curto live action de animes, sabe? As pessoas esperam aquilo que não vai conseguir como fazer. Como assim, porque... da Sailor Moon é tão incrível? Nossa. Peraí, tem? Tem. Socorro, então, nunca vou ver. É muito brega. Nunca vou ver. Por isso na que minha é maravilhoso. Cara. Prefiro Patrini. Cara, é pegada Patrini. Então, maravilhoso. Algo assim igual o Samurai X é muito bom. É muito bom, é verdade. Mas a maioria das animações, por quê? Porque os animes, eles são totalmente sem freio algum, porque é desenho, o que tem que ser. Mas, gente, é muito massa. Inclusive, tem lettering de quadrinhos fazendo parte do filme, assim. Então, ai, tem recordatório, que ai, aí eles não, mostram. Não tem isso. Ele gritando, aí de repente vem assim, uá! Tem um lettering descendo junto com ele, é muito bom. Eu assisti o filme legendado e os recordatórios, eles são traduzidos, mas tem uns dois ou três que não foram traduzidos. Eita. A verdade é que eu nem leio mais legenda, gente. Eu nem leio mais não, legenda. Mas era tipo, os recordatórios mesmos, eles eram traduzidos. Não, sim, mas eu não, eu só ficava escutando, porque ele falava tudo que tava ali escrito. Eu não, nem, eu tinha, nem uns, tinha uns meanwhiles que eles não... Tipo, enquanto isso no Queens. Ah, tudo bem, Nem reparei muito nisso, não, mas... Nossa, eu achei muito legal o lettering fazer parte da parada e linhas de movimento também, às vezes, sabe? Tipo, eles estão no escuro, de repente o cara fala, ha! Aí de repente sai os tracinhos brancos, assim. Sabe? É muito legal. A estética toda do filme é muito foda. Tem uma narrativa muito... Porra, é muito... Como é que o pessoal chama? Multimídia? Transmídia ou qualquer coisa assim do gênero. Exatamente por misturar tudo isso. É, a transmídia a gente liga principalmente por esse fato de elencar o quadrinho com os filmes, com os games, não só o roteiro, mas os detalhes. E eu não sei se na sessão de vocês, mas quando apareceu o Stan Lee, na primeira vez que eu assisti, o pessoal fez... Ah! Sim, na sessão que eu fui, todo mundo... Eu fui numa segunda-feira à tarde, acho que fora eu e o Andrei tinha umas... quatro pessoas lá dentro. Ah, não. Então tava muito sussa. Mas a galera fez mais, ó, no final, quando eles dedicam o filme, né? E fazem um, botam uma citação do Samir. Não, essa no final. Na primeira vez que eu assisti foi quando ele aparece. Ele aparece, o cinema fez uma. É, eu senti mais quando apareceu a dedicatória no final, assim. Que a galera aí ficou mais, ó. Na, quando apareceu ele, a maioria da galera só reagiu, tipo assim, olha lá, sabe? Tipo, ó. E a construção narrativa, né? Pra quem nunca acompanhou nada do Homem-Aranha... Não precisa. Não precisa. E ele também não é boring no sentido de... Porque a gente sabe, já teve duas franquias de Homem-Aranha, o quê? Fizeram origem. No, na animação, ele coloca ali origem pra quem nunca viu. E referências a esses filmes. Exatamente. Uhum. Sem deixar a gente que já viu cansado. É. Então, ele dá uma breve explicação pra quem não viu nada. Você consegue entender o Homem-Aranha em si, o Peter Parker e os outros Homem-Aranhas. E a gente também, tipo, você acaba tendo uma releitura muito rápido ali, entendimento, e depois já entra na história atual, envolvendo tudo. E isso é um jogo de roteiro muito foda, porque o cara alcançou os dois públicos. Não, e o que eu achei mais interessante é que ele fez uma crítica a todos esses filmes de origem. Porque, tipo, ok, vou contar aqui a origem. Vou contar agora aqui a origem. Puta que pariu, ok, gente, é só isso. Essa é a última vez que eu tô contando essa origem. Então, tipo, velho, foi... E a gente ri. Aí quem não viu, entende e ri. E quem já viu, entende e ri também, mano. Porque a piada tá ali dentro também. É muito bom, eu dei tanta risada nesse filme, é muito engraçado, gente. Ai, gente. Eu adorei o Peter Parker, velho, adorei. Eu não sei vocês, mas eu não vi. O hype... Pra cá, eu quero sair agora e assistir. Ah, super antigo, de verdade. Faça isso, porque é muito bom. E o hype é justo, só pra você ter uma ideia, Deia. No grupo, no Surubão do MDM, assim... Toda vez que alguém gosta de alguma coisa, automaticamente vai ser apedrejado pelos outros. Mesmo que os outros tenham gostado, mas eles vão apedrejar. Aí começou a aparecer um outro lá, vi, gostei, gostei. Aí eu fui lá e coloquei, nossa, achei super legal, mas eu não vou falar nada que bom, alguém vai reclamar. E ninguém, todo mundo. E tanto que eu tentava, pô, a gente tem que achar alguém que não tenha gostado pra gente poder gravar um programa. Acho que principalmente o reverso, né? Ele nunca gosta. Ele gostou também. Ele gostou, né? Todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Aí a gente tava até falando lá no grupo, ah, vamos fazer um programa só do Homem-Aranha, mas pô, se a gente, todo mundo gostou, vai ficar só uma babação, a gente precisava de um contraponto. Aí a gente não achou um contraponto. Caraca. Aí alguém até citou lá algum canal, X, não lembro. É, o máximo que vai acontecer é alguém que foi com uma expectativa muito real acima de tudo, e aí só não achou isso tudo, mas não vai dizer que é ruim, assim, entendeu? Porque, ó, pra você ir no cinema, pra assistir uma animação, as pessoas, é muito difícil você... E é muito difícil as pessoas irem no cinema assistir animação. Vocês vão ver sempre filme, filme mesmo. Uhum. Ou que, tipo, animação o quê? Disney, que vai com família, por causa de crianças. Mas adulto mesmo, são poucos. Então, se você está disposto a sair da sua casa, a pagar caro no cinema, porque hoje em dia é caro, pra assistir uma animação, você já está predisposto a gostar daquilo. Você já está querendo muito ver aquilo. Você não vai ver qualquer filminho pagar. É bom que essa porra seja boa, porque eu tô gastando 30 contos. Mas, gente, não, aconteceu uma parada muito engraçada. Porque eu, a Ariane e o meu irmão assistiu o filme. E aí, de repente, uns amigos nossos da época do colégio, assim, entraram em contato pra tentar marcar um rolê pra mesma noite que a gente ia ver o filme. E aí a gente comentou. Ah, a gente vai ver Homem-Aranha no cinema. E aí, eram essas minhas duas amigas e o marido. O marido dessa minha amiga é muito nerd. Ele, inclusive, ele trabalha na Aquiris. Eu não sei como é o nome. Mas é uma empresa de games lá de Porto Alegre, assim, que fez esse jogo agora de celular do Looney Tunes que tá tendo e tal. Enfim, tem um jogo de corrida também que eles fizeram, que é super famoso aí no celular. Ok. E aí ele trabalha lá. E ele é muito nerd e ele já tava sabendo desse filme. Ele já tava ligado o que ia ser e tal, tarará. Tá ligado nos paranauê. Exato, exato. Então, o que aconteceu? Essa minha amiga tava lá e disse, eles vão ver Homem-Aranha, beleza, vamos lá. Aí, de repente, tu sabe que é uma animação, né? Aí as minhas duas amigas ficaram assim, opa, como é que é? Animação? A gente tá indo ver uma animação. E aí as duas adoraram o filme. Adoraram. Que foda. Né? E elas, tipo, estavam até desconhecendo a existência dele. Eles nem sabiam o que era. Quando elas entraram no carro pra ir acompanhar a gente, elas estavam achando que ia ser um live action. Principalmente que acabou de anunciar, né? O filme 2, lá com Tom Holland, né? É. Eu achei até estranho. Puxa, nossa, eu não sei se foi proposital essa ligação de marketing ou não, porque eu achei muito, muito próxima. Eu acho que foi. Na mesma semana de estreia de um já tá lançando... Não, mas lembre-se que o Homem-Aranha estreou no Natal. Aqui no Brasil que eles botaram pra janeiro. Tanto é que eu fiquei puta porque tem a brincadeira do Natal lá, né? Tem o Homem-Aranha cantando música de Natal. É verdade, é verdade. Muito bem observado, Belly. É verdade. Eu não tinha me dado conta disso, é verdade. Eu tinha esquecido também que eles cantaram. Eu fiquei meio puta com isso. Porra, queria ter visto no Natal. Seria muito engraçado. Gente, a cena do... Gente, é muito boa. Eu não vou falar. Vejam o filme e vejam as cenas pós-créditos, que é muito engraçado. Façam como eu. Vamos ver. Vamos falar de outra coisa pra a Deia também poder falar? É. Pera, a gente falou que ia falar então de relacionamentos. A gente não falou ainda de pizza. A gente pode falar de pizza? Pode falar de pizza. A gente pode falar de pizza porque eu tô começando a ficar. Isso. Eu tô ficando com fome. Relacionamento sério com pizza. Você quer pedindo pizza pra gente, Dedé? Quantos? O que vocês querem? Ó, falou pepperoni, eu... Pepperoni e... Marguerita? Portuguesa? Tem uma refeição, algo assim? Portuguesa, não sei. Eu só gosto de pizza. Não tem do beterraba, eu acho ótimo. Do quê? Beterraba. Não tendo berinjela pra mim. Ah, e atum. Nazik reclamou que não queria editar esse programa. Ainda vai ter que editar sabendo que a gente tava gravando e comendo pizza. Não, mas eu acho que a gente tem que botar a parte da pizza. Acho que a gente tem que botar a parte da pizza. Ah, não, sim. Por isso, né? Isso é um proposital, tipo. Não, ótimo. Tem que sair ainda no ar. Tem que pros sair. Ouvintes saberem. Apesar de que tem algumas pizzas de berinjela que eu acho gostoso. Mas tudo bem, não precisa. Eu gosto de berinjela, gente. Eu sou alérgica. Não, não, frango. Frango. Ah, eu... Não, frango não. Não come frango. Eu mas sou alérgica. Pizza, não, não, então quatro queijos. Quatro queijos. Show. Tá aí, ótimo. Pepperoni e quatro queijos. Pepperoni e quatro queijos. Gente, eu acho que duas. É. É, acho que é mais negócio. Ainda tem vinho? Você... Ainda tem vinho? Tem, mas acho que eu tenho o meu também. Vocês já pediram Jesus Pizza? Não. Vocês não conhecem Jesus? Fala perto do microfone, então, pra... explica o que é isso. Eu vou pegar um Jesus vinho. Pizza é uma pizza... Gente, que só Jesus explica, porque é um absurdo. Só fotos, trarei imagens da pizza. Pena que vocês não vão poder ver. É uma pizzaria? É uma pizzaria. Aqui em São Paulo? Muito conhecida. Ela começou em... Acho que foi Chicago, que o cara trabalhava lá. E ele veio pro Brasil... E trouxe a pizza com ele. Meu Deus. Gente, e ela é mega. A cobertura dela é absurda, assim. E ele atende nessa região que nós estamos. Peraí que eu vou... Quer pedir desse, então? Não, pode pedir, Andrei, sem erro. É só porque... Meu pai do céu. É, também tem esse Mickey no braço. Deixar aqui até um também, lembra? Tem esse Mickey, mas olha aí que na sua pele falei, ficou melhor. Caraca! Não, deixa eu ver a sua. É que a minha pagou muito. Ah, não. Não, não dá pra ver bem, dá pra ver bem. É o amarelo que não tem jeito, né? Não, a minha não também. Não tem. Ah, obrigada, Flor. É, vou ter que retocar, mas mesmo assim, eu acho que é a questão da pele aqui atrás mesmo, do... Sabe, essa pele, ela tem uma textura diferente? Uhum. A pele aqui atrás da orelha? E aí a tinta se comporta de um jeito diferente. Maravilhosa essa gata. Voltando, então nós vamos falar sobre pizza. Gente, que fome, minha barriga já tá fazendo barulho. Eu também tô morrendo de fome. Daqui a pouco vai tocar. Agora vocês querem comer, né? Belly, fala então. Belly, puxa aí o assunto de pizza pra gente. Não, eu vou puxar o assunto com uma polêmica. Ei. Pizza havaiana. Eu adoro. Ah, eu acho ok. É? Nossa. Eu nunca comi, as gente. Pessoas acham... Eu nunca vi. Gente, lá em Porto Alegre... Sempre tem. Tem cada pizza que paulista fica indignado com a gente. A cara da Cris falando isso. Paulista, né? Paulista, é, paulista. Fica é, mas em... o paulista tem uma relação muito forte com pizza. Tem. Tipo, toque em tudo, menos na paulista, minha pizza. Paulista, né? Adora ficar julgando, assim, as pizzas alheias. Mas é o primeiro a botar, né, purê de batata no hot dog. Então, assim... é verdade. Eu não, não sei que canal que eu assisti. Não sei que canal que eu li uma matéria sobre essa relação do paulistano. Paulistano mais, né? Porque o paulista no interior já é um pouquinho mais sussa quanto a essas coisas. Dessa relação com pizza. Que, tipo assim, o cara... Ele trata com todo mundo, com o carioca, com o pessoal do Rio Grande do Sul, mas, tipo, fala de qualquer comida, menos na minha pizza. Colocou ketchup na pizza, na frente do paulista, nossa, já era. Vocês têm que entender que a pizza aqui em São Paulo é uma instituição. Estão vendo, mas a pessoa ajeitou o jeito de sentar. É, ajeitou a postura, tu plaquinha de paulistano agora, minha honra. É. E aí já começou com, vocês têm que entender, vocês... Paulista, paulista mesmo. É, então explica essa relação do paulistano com a pizza, dessa instituição, dessa importância. Gente, a pizza daqui é maravilhosa. Você não come em outro lugar uma pizza como em São Paulo. Você pode pedir pizza lá na... Eu vou falar da Zona Sul, que é onde eu nasci e me criei. Gente, a pizza é maravilhosa. Você vem pro centro, a pizza é maravilhosa. Você vai... Você quer uma pizza boa, barata? Tem. Você quer uma pizza boa, cara? Também tem, gente. É muito boa. Boa, barata, eu também quero saber aí, véi. Não. Depois eu quero saber esses contatinhos. É verdade, a pizza aqui é muito boa. É verdade, é. É, comparando com o Rio, que é por causa do André, que é de lá, a gente sabe, na experiência, é, não é só brincadeira de paulista versus carioca, não. A pizza do Rio, sério, não tem essa de barato, cara. Todas são ruins. Ei! E eu tinha um amigo, um podcaster, que ele vinha muito pra São Paulo a trabalho. Como ele vinha bastante, ele vinha de carro já, não vinha de avião nem nada. E ele vinha e ele comprava 10 pizzas aqui em São Paulo, tudo sem assar. Ele pedia pra não assar, pra montar, e ele levava pra lá. Caramba! Gente. É. Bom, eu acho que não tem mais o que falar. Gente, Porto Alegre, a gente tem rodízio de pizza. Aqui vocês têm mais rodízio de pizza? Tem. Já foi mais forte, mas ainda tem. Mas de coraçãozinho. Gente, tem de coração de galinha, tem de estrogonofe. Ai, eu tem Salvador isso, também eu tem vi, isso. Eu vi, eu vi. Quando eu fui pra Porto tudo. Alegre, eu vi. Eu morro de vontade de comer de coração. Gente, até de Ruffles eu já vi. Nossa, como que é uma pizza de Ruffles? Pizza gomissá? Eu não faço... Não, bacalhau gomissá. Em Salvador existe pizza de bacalhau gomissá. Caramba, sério? Pimentão, não, não... cebola, bacalhau, molho, gente, queijo. Gente, socorro, eu sou a única paulista aqui. Eu tô ouvindo essas coisas e eu não sei o que falar. Eu ainda sou a trouxa do pepperoni. Adoro uma pizza de pepperoni. Pra mim, só queijo e pepperoni tá ótimo. Me fala de novo, você começou a falar e eu não sei, porque eu não sabia que tinha aqui em São Paulo, eu nunca vi. E eu nunca vi no interior. Como que é essa pizza havaiana? Havaiana é lombinho. Na verdade, não é lombinho. Na verdade, é tipo um Chester, uma coisa assim. E abacaxi. Nossa. Eu descobri isso recentemente. Eu acho que o André comentou comigo. E eu falei, ué, mas eu só ouvi pizza de abacaxi doce. E alguém falou, não, tem com cara. Queijo. Com queijo e... É, eles botam lombo lá no cardápio, mas não é lombo. Mas mesmo assim, pizza, abacaxi com queijo, pra mim, já entra em confusão. Nossa, gente, não, olha, eu adoro. Mas... Adoro. Eu adoro agridoce, qualquer tipo de agridoce. Então, só... Que eu vou gostar? Acho que sim, acho que experimenta. Eu acho que funciona. Agora, tem um... Não sei se você já viu um sketch do BuzzFeed, que o pessoal vai pra, tipo, Itália, Nápoles... umas velhinhas de Nápoles que pediram pizza pra uma família assim só de velhinho e entregam uma havaiana. Velho, a galera surta. Você queria pizza? Que porra é essa? Tirando com a minha cara? Não sei o que. Os velhinhos lá italianos. As mãos pra cima, gritando. Nossa, gente, é maravilhoso esse sketch, maravilhoso. Recomendo, acho que é do BuzzFeed, recomendo muito que você veja. Nossa, eu vou procurar. Nossa, gente, não, eu gosto. Eu gosto muito de pizza e sou muito recriminada por causa disso. Não, e assim, o pessoal que meio que já fala que pizza da Pizza Hut não é pizza, que é pão. Ah, aquela pan eu não gosto. Eu gosto quando a massa é fininha. Não, a da Hut eu gosto porque ela, parece que a massa é frita. Aí fica gostoso. Eu demorei pra gostar de Pizza Hut, porque... Pra mim é outra categoria, sabe? Muda. Eu demorei pra gostar, porque eu sou do interior, e lá come-se muita pizza, fogo, a lenha. Então, melhor coisa. É fininha. Então, eu tava acostumada com massa bem fininha. Aí, depois que eu vim morar aqui em São Paulo, eu conheci outras, né? Desde a fininha, mais ou menos, tem pizzaria que tem lá 5 escolhas de massa. Eu fico, nossa... Integral, fina, pan. É. Que mais? Aí tem a borda não sei o que, E aí quando eu conheci a Pizza Hut... Pizza com borda é uma coisa que virou uma febre. Que eu gosto, mas eu não aguento. Eu não aguento, eu acho um exagero. Aí só pra eu terminar a Pizza Hut, aí a primeira vez eu estranhei. Até que um dia eu fui de ressaca. Mas é bom, gente. Porque é muito carboidrato. Nossa. É. E eu comi. Carboidrato, gordura. É, só, é amor. E eu lembro que eu e mais duas amigas. Estávamos em três. Mas estava muito mal de ressaca. Sabe aquela viradaça mesmo? Aí a gente chegou de cara feia. A gente chafurdou na pizza. Nossa, que delícia. Eu mergulhei. Nossa. Eu nadei dentro daquela pizza. Aí a partir daí eu... Pizza Hut, melhor pizza pra se comer de ressaca. Gente, que maravilha que é aquilo. Aí eu passei a gostar. Não, e engraçado, quando o Pizza Hut chegou em Salvador, foi um acontecimento na cidade. Tipo, eu era criança, foi num lugar super bem localizado. Todo final de semana era socado, tinha fila de gente. Classe média salteropoletana inteira gostava de comer lá, era tipo o hype. Se comemorava aniversário de Aba 4. Depois, quando começou a declarar falência, eu lembro que já tinha rodízio de R$7. Gente! Caramba. Mas aí também, veja bem, eu era adolescente, eu deveria ter meus 15, 16 anos. Tem uns 15 anos, vai. Então, R$7 era mais ou menos a faixa. E todos os coleguinhas do colégio, tipo, conseguiam comer, sei lá, 20, 30 fatias. É. Nossa, eu comi uma pizza lá em Porto Alegre que era maravilhosa. Que é maravilhosa, na verdade, porque o molho da pizza era de... Sabe? É um molho diferente. Tipo caseiro. É, eu não sei. Enfim, né? Tipo, é um desses restaurantes um pouco mais... chiquezinhos, assim. Porque... E assim, é do mesmo dono que tem uma hamburgueria lá, entre aspas também, hamburgueria. Lá em Porto Alegre. Que, pra mim, é o melhor hambúrguer que tem lá também. E é o nome da hamburgueria é The Chefs e o nome da pizzaria é Pizza. É tipo assim... Cansei, e aí eles... não quero ser criativo. Exato. Eles... Direto ao ponto, né? É meio que... É até, inclusive, tanto tem um shopping Praia de Belas lá e a própria... eu acho que foi o primeiro restaurante deles lá, a Central, entre aspas, não sei como chamar. Mas eles meio que já fundiram os dois restaurantes juntos. Então, tu pode sentar e pedir. Tu escolhe se tu quer a pizza ou se tu quer um hambúrguer. E aí é uma pizza, vem a pizza grande, assim, sei lá quantos centímetros, deve ter uns 20 centímetros de diâmetro a pizza só pra ti. E tem poucos sabores, né? Não é aquela coisa de rodízio, vários mil sabores bizarros e diferentes. É, nossa, gente. Pizza de coxinha, queremos. Pizza de coxinha, com certeza deve existir por aí. Eu trago uma definição da Havaiana. Não sei se todo mundo conhece, ó. É molho de tomate, mozzarella, lombo canadense, abacaxi e bacon. É isso. Bacon? Nunca não, bacon com bacon eu nunca comi. Eu nunca comi. Agora estou bem interessada em experimentar essa pizza. Pra saber como é que é. É. Eu já soube de havaianas com outras frutas. Tipo, tinha abacaxi e mais uma. Nossa, eu nunca nem reparei no cardápio. Nunca nem vi. Nossa. Inclusive tinha na Pizza Hut. Nossa, nem menos ainda. Gente, o cardápio da pizzaria lá em casa é marcado. O que eu já pedi, o que eu ainda penso, a próxima. Eu sou mais ou menos... Poxa, tinha uma pizzaria perto de casa que eu pedia sempre nela. Só que de uns tempos pra cá, ela tipo me decepcionou várias vezes. Eu tô meio que pensando em... Pra você ter uma ideia, a pessoa quando vai me atender... E ela imediatamente reconhece minha voz. Ela fala, oi, Belinha! Como é que você tá, amor? É sempre assim, velho. Sempre. Beijo! Beijo! Eu entro na onda, né? Jesus Pizza, que é a minha nova fornecedora lá em casa. Jesus Pizza, gente, é muito boa. Mas voltando, né? Porque afinal não estão patrocinando a gente. Não, mas aí se quiserem patrocinar, viu, Jesus Por favor, Pizza? Jesus Pizza, vem, a gente marca só pra gravar com a... A Cris vem de Porto Alegre. É, paga minha passagem pra... Aí tinha outra, que ela tem a borda de gergelim. Ela é aqui do bairro também. Gente, é maravilhosa também. E eu não entendo como que o gergelim não vira tipo tipo todas terem, porque fica muito boa na borda. Pior que fica, mas eu tenho preguiça. É porque eu não gosto de comer borda. Então, eu também não como. Normalmente eu não como. Mas é de gergelim, puta que pariu, fica muito bom. E aí a atendente, a gente tinha todo... Assim, ela me reconhecia, eu reconhecia ela, mas a gente mantinha aquela coisa formal. Ela fazia a dança dela, eu fazia a minha dança e a gente encerrava. Mas ela sabia que era eu e eu sabia que ela era. Tanto que quando ela entrava de férias e voltava, eu, oi, você voltou? Ela, oi, voltei, você tá bem? Eu tô. Aí a gente entrava na nossa dança, ela falava o que eu queria, eu falava o que eu respondia, tudo. E aí a gente encerrava o papo, era isso. Saudade dela, viu? Quem sabe um dia se eu... Quando eu terminar, encerrar os sabores de Jesus, eu volte pra ela. Vamos ver. Um test drive com todos os sabores. A Belly falou que não gosta de borda. Vocês preferem massa ou recheio? Recheio. Como assim? Massa fina. Eu gosto de massa. Eu gosto da pizza, eu gosto mais da massa. Eu sou apaixonada por massa. É, eu gosto da massa bem assadinha. Quando tá queimadinha assim, aí que eu como. Ai, eu tô pra dizer pra vocês que pra mim tem que ser a junção. Tem que ser o equilíbrio entre as duas coisas. Mas do jeito que você fala de lá, porque igual, interior é muito recheio. Eu não gosto das pizzas do interior. Pra quem gosta de bastante recheio, ok. É assim, ó. Tipo, sabe? É... grande. Ah, eu gosto de pizza que dá pra comer com a mão, não que eu preciso de garfo e faca pra comer, assim. No interior é muito grande de recheio, é bastante mesmo. Eu gosto dela de pouco recheio e mais massa, eu gosto de sentir massa. Tanto é que eu testo pizzarias pela massa. Claro, boa. Não que eu vá querer igual, você pega pepperoni e vem duas rodelinhas, não, né? Não é Nossa. Isso? Acho que eu gosto dos dois. Tanto de... A Domino's, pouca... Domino's. Eu gosto de Domino's, sei lá, gente. Acho que eu gosto. Gente, mas Domino's é meia dúzia de pepperoni em cima da pizza. Não dá uma raiva, dá vontade de pegar a pizza e esfregar na cara do então, é que né? Então, eu concordo que custo-benefício a Domino's não é boa, mas eu descobri que você tem que pedir só a média. Você não pode pedir nem grande, nem hiper grande. Porque pelo que eu descobri, é a mesma quantidade. Eles só vão abrir mais a massa. A não. Domino's e a Pizza Hut, dá pra fazer um paralelo ou não tem nada a ver uma com a outra? Eu acho uma muito parecida com a outra. É, dá pra se falar, tipo, o que é meio sabor, assim? Então, mas é porque eu nunca senti a Pizza Hut fazendo isso que a Domino's faz. Porque uma vez eu liguei, putaça, tipo, pedi uma pizza grande e tá com pouco recheio e eles falaram, ah, mas é a mesma quantidade, se foda aí. E eu nunca senti isso com a Pizza Hut. Mas também eu nunca pedi um delivery aqui em São Paulo. Então, em São Paulo eu não peço Pizza Hut. Eu acho inviável. Pizza Hut pra mim é inviável. É caro pelo que serve. Aí eu acho que eu só peço quando eu tenho um desejo de Super Supreme. Mas o que é Super Supreme? Super Supreme, você bota um monte de carne lá dentro. Eita. Inclusive tem uma pizzaria chamada Pan Pizza, que o pessoal do Renegados gosta muito. Seis carnes. Meu queixo é tipo, caiu, nunca mais vai voltar. É tipo pepperoni, presunto, hambúrguer, lombinho, blá e blá. Numa pizza só, a gente tá falando de uma pizza, é uma pena. Seis carnes. Chama morte súbita. Ah, é gostosa, vai, é gostosa. E aí a Super Supreme é mais ou menos nessa pegada, tem umas carnes meio estranhas lá, pimentão verde e eu gosto. Mas é só um toco, um desejo disso, Super Supreme. E aí a Domino's tem uma parecida. Aí, às vezes, quando o delivery da Pizza Hut não tá funcionando, eu pego da Domino's. Mas, certo, tipo, certo. Só pra casos extremamente específicos. Que é uma vez na vida, outra na morte. Entendi, entendi. Eu só peço Domino's quando tem promoção 70%. Tem um negócio de semanalmente, cada dia, tem uma promoção. Então, me falaram que terça-feira é uma pizzaria que ela sempre tem promoções. A cuponeria sempre tem. Então, tipo, direto. Então, aí quando tem promoções assim que vale a pena, eu. Vamos pedir. Não, tem uma amiga minha que ela pediu, acho que foi na terça-feira, uma dupla de pepperoni, que tava num preço super bom. Aí uma ela enfiou no congelador e a outra ela foi comendo. É assim que você faz, gente, quando você mora sozinha. É verdade. Eu acho, a vida adulta, né? Isso que a gente tá falando. Não existe ninguém te julgando quando tu mora sozinha. E a pizzaria que eu gostava muito lá perto lá de casa, tem um sabor que eu quase matei os paulistas, mas um outro baiano, foi até inclusive o Dudu, que ele amou, que era de pepperoni com cream cheese. Caramba. Eu me mantenho calada. Maravilhosa. Eu sou meio bobona com pizza, porque pra mim, pepperoni, queijo, tá mais que bom. Sabe? Tipo... Cream cheese. Ah, é. Catupiry é uma coisa, velho. Não, catupiry é uma coisa... Tipo, gente, vamos economizar no catupiry. Tá exagerado. Gente, tá demais, gente. Não aguento mais essa gordura. O catupiry merece um capítulo, porque... Gente, o catupiry bom, ele faz toda a diferença. O catupiry bom agora, é da marca catupiry, inclusive. É da marca catupiry. Mas, então não adianta você vir com requeijão na pizza, porque a gente vai saber. A gente sabe que não é catupiry. Mas veja, quando você compra uma pizza de R$30 em São Paulo... Você sabe que não é. Você sabe. Pois é. Não tenta se enganar, você sabe que você não tá comprando catupiry. Mas coloquem moderadamente, não precisa colocar aquele um dedo de catupiry em cima da parada. É muito, gente. Gente, se você tem lombo na jogada, tem que ter catupiry. E tem que ter uns dois dedos de catupiry. Ai, calma, gente. Gente, só foi só pra ver a Cris passando mal, é tipo gente. Pudim, é um pudim de catupiry em cima da pizza. Gostei. Nossa, pudim de pizza, cara. Eu não tô vendo defeito até muito agora. Muito bom. Eu também não vejo problema, mas acho que talvez, como você falou, se foi um catupiry, que não é o catupiry mesmo, que é a marca catupiry. É. Requeijão, aí, vamos falar de requeijão. Não, até requeijão ok, mas tipo assim, eu já comi também em lugares assim que tipo, não era catupiry e era um sebo puro e você, puta, não dá. Não é catupiry, entendeu? Não, não vale, tira. Você, dono da pizzaria, que ouve o MD Mana? Catupiry, minha gente. Contrata e ideia, hein? Opa, nossa comida. Chegou a nossa pizza. Obrigada, senhor. Acho que é hora de dar tchau. A gente vai dar tchau? A gente dá tchau ou vocês querem responder perguntinhas? Não, responder perguntinhas. Boca cheia mesmo, né? Vamos lá. Gente, é vida real. Eu tenho... Eu vi as perguntas aqui. As perguntas eu achei super boas. Nossa, as minhas então também. Então ótimas. Eu não mandei, Dá até pra contextualizar essa, aqui. No teu perfil ou no meu? No do seu perfil. Ah, tá, sim, é. Pode colocar ali na cozinha, daí a gente tá terminando. A gente não vai comer enquanto... Droga. É que eu ruim a mesa. Droga. Escalem uma equipe X-Men, Liga da Justiça, só com um mulé de quadrinhos favoritos de vocês. Eita. Amo esse panteão de deusas chamado MD Manas. Nossa, amo. Quem falou? Uma deusa difícil. Também, a vovó Juju. Que é @junglejuliana. Eita. Cara. Obrigada. Vamos lá, de Marvel. A gente poderia pegar Tempestade. Ai, sempre. A primeira que sempre, vem, né? Sempre. Primeira, né? Não tem como. Rainha. Feiticeira Escarlate, Magia, que eu gosto muito de Magia. Eu gosto muito de Jubileu. Ai, Jubileu. Precisaria de alguém mais porradeira mesmo? Qual que foi a pergunta dele? X-Men? Não, ou Liga da Justiça, pra fazer uma equipe. É pra escalar uma equipe. E Psylocke. Nossa, show. Não tem Jean Grey. Eu acho que eu não falei Jean Grey, né? Não falou, falei? Então tem Jean Grey, eu quero Jean Grey. Ah, ele falou Liga, mas eu colocaria pelo menos a Estelar, então. Pra trazer alguém do universo da DC, eu traria a Estelar. Principalmente a Estelar da série, que está sensacional, caramba, magnífica. Caramba, tá maravilhosa aquela mulher. Eu traria ela pra não ficar só o universo Marvel. Não, porque eu quis fazer Marvel e quis fazer DC. Trazer mais. Pra mim faltou a She-Hulk. Tá. Mas eu sei puta, que não é. She-Hulk, com certeza. Nossa, então, aí poderia também ter uma de She-Hulk, Mulher-Aranha. Uhum. Que já são duas mulheres bem, bem fodonas. A Kate Bishop, que é dar uma quebrada porque ela é mais jovem. Mais duas aí, vai. De porrada? Não, mas aí é mais X-Men. Não, porque elas, é porque elas são mais... Porque, tipo, a She-Hulk, ela é muito, tipo... Ah. Vamos lá, o superpoder da She-Hulk, ela fica, ela é vira porradeira. Hulk quando ela tá com a autoestima dela lá em cima. Então, ela é muito, tipo, over. Uhum. A Mulher-Aranha, o superpoder dela também é meio que, tipo, ter o... Ela lança muito feromônio. E ela é bem porradeira também. Então, elas já são duas pessoas... Ah! Bem forte. Calma. A do seriado da Netflix. Jessica Jones. Acho que elas quatro já foram uma boa equipe. Mas poderia ter uma quinta aí pra quebrar, fazer alguém mais sensível. Só pra dar uma quebradinha nessa história toda. Sensível? É. Miss Marvel? Nova Kamala. A Kamala. Pronto. Nossa, gostei. Fechou, também uma boa fechou. Equipe. Boa, né? Estamos muito marvetes. Estamos demais. Ah, sei lá. Eu sei que tem, né? Tipo, DC tem... Tem pouca coisa, né? A gente lembra de pouca coisa. Não, tem as aves de rapina. Eu ia falar as aves de rapina. Foi quem eu ia puxar. Ah, sei lá, gente. Eu realmente não sou DC nauta, cara. Fala os personagens em geral de DC. Eu sempre... Não, eu teria a Mulher... Ó, teria a Mulher Maravilha. Wonder Woman. A Mulher Wonder Maravilha Woman. Wonder Woman. A Mulher Maravilha Wonder Woman. Batwoman. A Batwoman com a Mulher Maravilha já daria um negócio meio estranho. Com a Canário e a filha, a teórica filha do Batman. Como é o nome dela? Não lembro. Eu acho elas todas tão genéricas. Eu não sei porque pra então, mim. Eu também não sou muito DC. É que eu leio muito pouco DC. Pra mim, elas não têm personalidades muito pegue distintas. Pegue o encadernado da Canário Negro quando ela tá numa banda. É verdade. Ah, tá. Eu sei qual é. É verdade. Aliás, é bem bom. A arte. Exato, é a arte boa. Também é muito. Aquele encadernado eu gostei. Como eu falei, eu tô curtindo muito Titãs. Né, a DG é... Ah, e essa é lá, de fechar em uma equipe. Eu gosto bastante. Mesmo não gostando da Ravena na série, eu prefiro a Ravena do Teen Titans Go. Uhum. Eu adoro. Gente, eu vi o filme. É muito engraçado, velho. Eu não vi ainda também, não. É muito engraçado. Eu nunca vi o desenho, eu vi só o filme. E eu já achei muito bom, muito bom. Nem vou falar muito a respeito de... Só então, ver. Próxima pergunta. Vamos lá. Aqui a gente falou, né, do Aranhaverso e o Olar, @VJR_155, pergunta se o Homem-Aranha no Multiverso é o melhor filme da Marvel. Eu odeio melhores filmes da Marvel. Melhor qualquer coisa eu odeio. Mas eu não gosto, gente, de Pantera escolher Negra, também. Desculpa. Eu não gosto de escolher também o que é o melhor de todos. Eu posso dizer hoje, porque eu tô no hype. Pra mim, hoje, ele é o melhor filme, porque eu tô super empolgada. Mas daqui pode haver outros, vai passar alguns dias, vai passar alguns anos, vão produzir outros. E eu espero que produzam melhores, porque, né? Isso, que sempre suba a barra. Exatamente. Gente, tá vindo o Capitão Marvel, tá vindo um Vingadores, tá vindo, meu... Desculpa, só pra aproveitar o gancho, hoje saiu o pôster do gato da Capitã Marvel. Eu não vi, eu tô muito amor por esse filme, muito amor. Eu tô muito empolgada aqui este ano, porque eu quero fazer um cosplay novo pra CCXP. E aí eu tô, nossa, tipo, cada hora. Você me lembrou uma coisa, cara. Nessas coisas... Cara, uma equipe, vamos lá, uma equipe da DC, voltando a outra pergunta. Zatanna. Ai, tem a Zatanna, é verdade. Morte, gosto. Preciso de mais pessoas aí agora. Gosto. Porque eu pensei tem nessas que duas. Ser só heroína? Eu também gosto da Arlequina. Eu também não gosto. É que ela é muito lindo. É que tá muito... Ela foi muito... Por causa do cinema... Não, eu acho que a história da Arlequina, eu acho que as pessoas meio que deturpam, porque sempre vai ser um relacionamento abusivo. Uhum. Sim. E você precisa a atriz da Arlequina chegar e falar assim, gente, isso é um relacionamento abusivo, parem de endeusar. Então, não sofro no hype dela. Eu não curto o relacionamento abusivo, lógico, né? Não curto nenhum relacionamento abusivo. Mas eu gosto de como ela se destacou sozinha. Sabe, de como ela conseguiu crescer sozinha. Cara, o que eu acho que aconteceu com a Arlequina é que ela virou o Deadpool da DC. Ela é a personagem que quebra a quarta parede, que faz as piadinhas, e que é legal pra um... Eu acho que a Arlequina precisa ter uma conversa longa sobre ela. É complicado. É complicado. Eu acho ela ainda muito voltada pro fetiche ali do que... Sabe, tá ali pra ser uma personagem. Pra mim, ela é mais um fetiche ainda. Como e é fetiche, né? De mulher também. Não é só fetiche de homem, sabe? As próprias meninas, assim, parece que elas... sei lá, elas assumem isso, esse negócio de ser um fetiche, sabe? Não sei. Pra mim, é um fetiche. Não gosto, eu não gosto desse fetiche sexual, mas eu não vejo isso, então eu acabo gostando dela por causa disso. Eu gosto de vilãs. Então, eu prefiro a Era Venenosa. Inclusive, pra essa equipe, Zatanna, Morte e Era Venenosa, já é uma equipe interessante. Muito bom. E eu acho que a Era, ela sabe mais, ela tem um controle maior sobre ela, o que ela quer. Então, muito acho bom, melhor do muito que a bom. Arlequina. Tudo bem. Inclusive, então, ela se pega... Ah, é mulher gato, então, nessa história, né? Nossa! Gente, pra mim, o problema da DC é justamente isso, sabe? Sempre os mesmos. Sabe? Sempre os mesmos. Hoje a gente tava falando no grupo, num outro grupo, no grupo do pessoal do Renegados, a Puig provavelmente deve estar preparando um texto muito polêmico pro Nebula, que provavelmente vai atrair muitos Puig, haters. Texto polêmico? É sério? É. Nossa. Que vai falar da masculinidade tóxica do Batman. Esse maldito que todo mundo adora e eu acho um saco. O quê? O Batman. Provavelmente ela vai abordar alguma coisa a respeito da masculinidade tóxica do Batman. Não sei. Não, assim, com o passar dos anos, bem provável que ele deve ter tido mesmo. Não, mas toda a origem dele, da onde que vem essa coisa... Bom, eu não vou... Eu tô com raiva do Batman. No spoilers, ok. Desde o Batman do Ben Affleck, eu peguei raiva dele. Ai, gente, eu sei lá. Peguei muita raiva, muito, muito forte. E eu gostava antes. Ai, eu acho o Batman... Sabe aquela coisa que todo mundo gosta e tu fica assim, tipo... Ai, tá, parem de gostar, sabe? Tipo, nem aquela música que faz muito sucesso. Eu não quero escutar essa porra dessa música. É que eu também fui influenciada pela minha mãe. Minha mãe também... Depois, pra mim, minha mãe também gostava do Batman. Porque ela achava ele, tipo, o personagem mais inteligente. Porque ele era, né? E essa era a ideia que eu tinha na cabeça. O Batman não é um cara que tem superpoderes. É um cara inteligente, além da grana. Mas ele é inteligente, é um cara investigador. Ele é um investigador. E depois de uns anos pra cá, ele perdeu essa essência e começou, sei lá, ele se transformou num outro personagem que eu não reconheço mais. É aí, ele é um fascistinha, né? Que quer fazer justiça com as próprias mãos. Aí, né? É culpa do Miller. Mas eu lembro que quando eu era criança, que quando a minha mãe acompanhava, tipo, eu lembro disso, sabe? Desse jeito dele. E aí depois... Mas essa é uma crítica que leitores mais velhos simplesmente têm em relação ao Batman, que ele virou o fascistinha. Ok, o fascistinha do Miller é massa, mas é uma crítica que o Miller meio que tá fazendo ali, né? Não é pra ser glamourizado, não é pra né? ser glamourizado, só que aí virou glamour, e aí agora a gente tem que falar, gente, isso não é legal. Gente, acho que tem alguma coisa errada aí. Um dileminha. Todos os livros terem descrições intermináveis, como as do Tolkien, ou todos os quadrinhos terem estética dos anos 90? Todos os livros terem descrições intermináveis, como as do Tolkien, porque eu amo. Ai, gente, não, larga soninho. Larga a tibiatagem. Mas, ai, porque a graminha e a flor adoro. E a terra e o sol. Vou defender, gente. Amo e vou defender. Eu vou mostrar, ó. Gente, a Ira está ficando pelada. Eu tô levantando agora aqui os... Meu Deus, caraca. Gente. A Ira ficou... Não, vou parar de falar sobre isso. Gente. Ela tem uma tatuagem muito foda do Tolkien. Uma tatuagem. É. Não vou ficar hipersexualizando a minha amiga, não. Não é bem o Tolkien, não o rosto do Tolkien, mas eu tenho a Torre de Barad-dûr nas costas. E vou terminar minhas costas. E minha defesa do Tolkien é que ele foi o precursor. Ele começou. Alguém tinha que fazer. Eu dou esse crédito pra ele, mas eu acho a escrita com muita descrição saco. É muito detalhada, eu entendo. Super detalhada, mas alguém tinha que fazer. Tipo, o chato é quem escreve hoje, que quer fazer uma referência, quer continuar e, tipo, não precisa mais. É. Cara, não sei se é que não precisa mais. Eu acho que se for seu estilo, é o seu estilo. E você vai escrever bem daquele seu estilo. Cada um tem o seu estilo sei lá, eu durmo, por exemplo. Mas eu adoro textos de... transcrições de palestra, que é tudo escrito errado, como a pessoa fala, entendeu? Você vê, como que você vê isso? Você fica... Como é que você faz isso? Ah, é que eu ando lendo muitos textos de budismo, livros de budismo e tal. E tem muitos que são transcrições de palestras ou falas que alguém transcreveu e é isso aí. Nossa. Porque é a primeira vez que eu escuto alguém falando pra mim que eu leio transcrições de palestras. É. Porque assim, o que a outra, que a pessoa colocou como comparação foram a estética dos quadrinhos dos anos 90, que eu não gosto. É. Principalmente o fato de que mulheres têm 2 metros de tamanho de perna, os homens têm os rostos completamente iguais e são todos bombados e, sabe, tipo, só me lembra Witchblade, que eu não gostei da arte mesmo, então... Ai, gente, Witchblade era horrível. Nossa, agora eu lembrei da Psylocke do Roger Cruz, cara. Roger Cruz desenha tanto e ele tinha que fazer aquela Psylocke que tinha 2 pernas de Barbie. Coitada. Aquelas pernas sem caixas. Nossa. Pergunta pro Roger sobre esses tempos sombrios, ele faz uma cara tão triste. Olha como era trabalhar nos quadrinhos dos anos 90 e ele faz uma cara muito triste, só falta começar um violino a tocar, assim. Mas, ai, Roger, a gente gosta de ti, tu é muito talentoso. Ele é foda, ele é incrível. Ele é muito incrível, velho. E a maioria das pessoas conhece ele exatamente por causa dessa época, e, tipo... E ele tem trabalhos muito mais incríveis do que o que ele fazia naquela época. Nossa, o estilo dele é foda. Ó, o Gabriel Sansigolo perguntou o negócio da lagartixa e do cachorro, a gente já respondeu, é que o MD Manos ainda não saiu. Ai, desculpa. O MD Manos, o último ainda não saiu, mas a gente já respondeu. A culpa é do nosso editor. Que a gente ama muito, mas ainda não saiu. Mas que não corta as coisas quando a gente pede. Porra Nazik. Porra Nazik. Porra Nazik. Caralho. Me ajuda a te ajudar, Nazik. As perguntas estão boas, né? As perguntas são muito boas. É. Perguntem, perguntem. Perguntem, eu tô com fome, já tô. Eu gostei desse do José Bulhosa, que é a roupa José _ Banto. Digam que filmes, quadrinhos, livros que todo mundo odeia ou subestima e vocês adoram. Eita. Que todo mundo odeia. Ó, eu vou falar sobre o Teen Titans Go, que eu comecei a assistir, adorei. Aí o André falou, nossa, tá todo mundo reclamando. Joguei na internet, vi um monte de gente reclamando. Por que estão reclamando? Mas é frescura de machinho, 30 anos, que estragaram a minha infância. Mas Teen Titans Go não é nem da infância deles, é da exatamente, é pra agora, exatamente. Mas aí as pessoas reclamam porque gostam do antigo, porque que fizeram um novo. Gente, fragilidade do hétero masculino. Mas eu achei sensacional, eu adoro. Eles, é um desenho, pra quem não tá assistindo ainda, totalmente Cartoon Network. Sabe? Que inclusive o desenho era da Cartoon Network. É. Esse novo é totalmente Cartoon no sentido de Dexter, das Super Poderosas, desenhinhos. Eles são pitininhos, são assim, são mini-mins. Tem mais humor, é mais comédia, né? Até porque é pra criança atual, não é pra criança velha. Então, o que eu me assustei é que minha timeline toda era as pessoas amando. Parabéns pela sua timeline. Na minha timeline eu não vi quase nada. É, teve quase que procurar, né? É, mas se você joga no Google, você encontra pessoas reclamando. Mas, né, pessoas reclamando vai ter sempre. Mas eu tô curtindo pra caramba. É muito engraçado porque... Além dele ter o plotzinho de super-heróis, né, que tem que salvar, eles têm muito diálogo entre eles, então tem muitas ações entre eles. Então, por exemplo, esses dias o tema foi pirâmide, e o Robin tava explicando que o sistema de pirâmide era errado. Caraca. E foi um desenho inteiro ele explicando sobre pirâmide. E o Mutano, sabe, achando que tinha que ganhar dinheiro e ele explicando que era errado. Então é muito legal que cada desenho, eles fazem uma relação com as nossas vidas atuais. Que sabe? Show! Eu achei sensacional. E ele dá uma aula. Gente, tem um brother aqui, o Iago Azevedo, que é o @iagotal com H, que fez a seguinte pergunta. Como faço para contratar os serviços da indicada pro Eisner de colorização para uma capa de board game? Crispy. Tan, tan, tan. Bom, prepare um bom orçamento. Eita. E mande para chrispetterdigitalcolors@gmail.com a sua proposta. Pronto. Muito bom. Eu tenho perguntinhas aqui para a Cris também. Opa, não sei se vocês acompanharam, né, esse lance de arminha agora, que todo mundo pode ter uma arminha. Você pode ter até 6 arminhas. Eu não sei o que você vai fazer com tanta arminha, né? A não ser merda, é isso que vai acontecer. Gente, uma arma, mas, no mínimo, R$4.000, tá? Aí, a gente tem o Biruliro, né, que é o nosso presidentão. Aí a gente tem o Onyx Lorenzetti. Porque não adianta você me falar que é Lorenzoni, gente. Eu só leio Lorenzetti, eu só escuto o Lorenzetti. Aí o que, que o cara falou, né? Tipo, mais uma máxima, frase da semana. É, que ter uma arma em casa para uma criança é igual ter um liquidificador. Você entendeu? Nem eu. Aí o que, que ele falou? Aí nossos ouvintes, sempre antenados, tudo, mandaram ótimas perguntas relacionando. O Rafael, @orafaelsc, perguntou: estou pensando em abrir um curso de defesa pessoal. Devo usar pistolas ou liquidificadores nas aulas? Pelo Lorenzetti, você pode usar os dois. Exato. É. Aí o Bebeco dá um toque pra Cris. Fala, Cris deveria mudar a identidade dela de Cris Pistola para Cris Liquidificador por alguns dias. Também. Muito bom! Gente, eu vou fazer isso agora. Fica, eu achei muito bom. Foi o Bebeco, @Bebeco, o amigão. Deu esse toque. Ó, o Cosmides, @Cosmides, perguntou pra gente: quando é que vai ser o próximo encontro? Quando a Cris estiver em São Paulo... Quando a Júlia vier para São Paulo. Isso. Quando a Dri estiver aqui em São Paulo e não a trabalho, porque a Dri está sempre trabalhando para fora. E eu, Bela e Déia, estaremos sempre por aqui. Então... E Profila, Profila. Profila, verdade. Tá tão... Dri... Ela tá enroladinha com várias coisas aí, não conseguiu vir hoje, mas ela iria nos acompanhar. Na próxima ela estará aqui. Agora a gente está na campanha Vem, Júlia. Tem uma pergunta mais pesada aqui, gente. Que é do Fio Santos, Fio com PH. Ele é o @FelipeRafael2. É, o Felipe é com PH, o Rafael também é com PH. E ele perguntou: melhores maneiras de lidar com a companheira com depressão e como lidar nas crises depressivas. É, você lidar com uma pessoa com depressão, você precisa ter muita paciência mesmo e empatia. É, não vai ser fácil, é um negócio que vai encher o saco mesmo, mas essa pessoa, ela geralmente ela tem muita noção de que ela tá chata, de que ela não é a melhor pessoa para estar ali por perto. Não tem segredo, não tem passe de mágica. Tem alguns relacionamentos que realmente terminam acabando por causa disso. Mas eu acho que você procurar saber sobre a doença, você... o estado da pessoa, você tentar ficar ali constantemente conversando, é, e tentar dar algum apoio da maneira que você puder dar. Também saber o seu limite, claro, para você também não ser puxado para aquilo ali. Mas eu acho que qualquer pessoa em depressão, você saber ouvir. Não necessariamente você saber falar, mas ouvir. É, uma coisa que principalmente eu acho que também vem muito de uma necessidade meio masculina de resolver problemas, às vezes. Eu também tenho um pouco isso, não vou atribuir essa mania a um gênero, mas normalmente as pessoas às vezes acham que a gente quer que a gente resolva o problema e às vezes elas estão querendo desabafar. Mas eu acho que uma das sugestões que eu daria pra esse cara é ele também fazer a terapia. Ele também fazer uma terapia pra justamente se informar e falar a respeito da dificuldade que é conviver com uma pessoa que tenha depressão, pra conversar a respeito de dúvidas que ele tenha, de como ele pode tratar. E realmente, pra mim, relacionamento é uma questão de sincronia e reciprocidade. E às vezes quando uma pessoa tá numa depressão muito profunda e a outra não, é meio difícil de levar um relacionamento assim. Então é importante buscar informação, assim, tentar não querer curar a pessoa. Porque a única pessoa responsável por se curar de uma depressão é o próprio depressivo. Exato. Sabe? A gente pode tá lá, dar um suporte... e fazer o que a gente pode, mas a gente não tem como resolver o problema para aquela pessoa. Não se sentir culpado por isso. É, e não leve isso pro pessoal. Não tome isso como algo contra você. O problema não é você, o problema tá nela. E ajude ela com... Aí é a hora de você pensar o quanto você ama, porque é só com amor. Porque ficar do lado é difícil, mas se você realmente ama essa pessoa, fique do lado dela. Não tome isso pro lado pessoal, porque não é com você, é ela. É porque a depressão é uma doença, estamos falando de uma doença. É a mesma coisa que você estiver cuidando de alguém com Alzheimer. Alguém com Alzheimer, você não tem culpa disso, você não está relacionado a isso, a doença está na outra pessoa, sim. Mas o que, que ela precisa? De cuidado físico, é literalmente. É ir até o banheiro, ficar em casa, ter uma alimentação, é isso que a gente faz com o doente. E uma pessoa com depressão, ela está doente, então ela precisa de cuidados. Não que alguém vá tentar curar, porque quem tem que curar é o médico, é a pessoa e o médico. E não é de ninguém de fora. É uma doença. Uhum. Exato, exato. Mas eu acho que essa dica de fazer uma terapia também, porque parece que é uma coisa assim, tipo, não, quem tá com depressão é a minha companheira, não sou eu. É bom até pra ele se cuidar, né? Mas a pessoa também, cara, tá se cuidando. Exato, porque tu tá ali segurando uma barra, ajudando a pessoa a segurar essa barra. Então tu também precisa ter uma outra pessoa que pra desabafar, e não pode ser a pessoa com depressão. Uhum. Porque no momento em que tu reclamar que, tipo assim... Ah, estou cansado de ter que lidar com isso. Para a pessoa depressiva vai ficar ainda pior. Exatamente. Né? É por isso que eu faço essa relação com Alzheimer. A mesma coisa, a pessoa que está doente ali... Qualquer doença, gente. Eu usei Alzheimer, mas sei lá. A pessoa quebrou a perna, quebrou a bacia e tem que ficar de repouso. Alguém vai ajudar a cuidar daquela pessoa. Uhum. Alguém. E a partir do momento que ela se sentir um encosto, e a gente, quando está doente, se sente assim... Aí aquilo vai fazer pior ainda. Qualquer pessoa que estiver doente. Eu gostei da ideia da terapia para outra pessoa que tá junto. É, também. A princípio eu fiquei tipo meio assim, mas depois eu lembrei que eu tenho uma máxima de que todo mundo deveria fazer terapia, independente de estar doente ou não. Então. Sim, sim. Eu acho que realmente faz muito sentido também. Eu acho assim, ó, que terapia é bom por uma questão de autoconhecimento, que é uma parada que é muito pobre culturalmente, assim. Sim. A gente não é ensinado a se conhecer e se autoanalisar. E eu acho que a terapia é boa pra isso, né? Basicamente. Uma última pergunta feliz aí, gente? É, né? Ficou depois tenso, de uma super séria, né? Vamos agora... Foi só zoeira. Eu tava aqui, porque a Cris falando, ah, porque é muito difícil segurar essa barra, e eu quero gostar de você. Sim. É que a Cris mandou, continua tanto, eu, putz, não vou interromper, mas eu... Né? Gente, realmente. Não, agora também, eu ando usando muito a palavra parada, né? Tipo, ah, fui lá resolver uma parada, coisa assim, e às vezes eu falo paradinha. E aí, dinha. Ah, vamos ver aqui, tem muita gente falando do Aranha Verso, a gente já falou a respeito disso. Tem uma aqui, o Fernando Távora, do arroba Távora, ele pergunta, vocês vão falar da polemiquinha do Fisk Mito na Panini? Não sei se o pessoal tá sabendo disso, que foi uma tradução que eles fizeram numa revista do Demolidor. Sim. E aí tem um determinado momento que mostra a galera, né, tipo, eu não li a revista, mas eu sei que o contexto era uma multidão com várias placas e em uma delas estava escrito Fisk Mito. E adivinha quem se doeu, não é mesmo? Eles mesmos, os bolsominions, se doeram, falaram, vocês estão falando aí do Bolsonaro, que coisa chata. Ah, e aí a Panini recebeu um monte de reclamação, a galera caindo em cima do tradutor. No meu entender, assim, no contexto todo da história, estava super certo. É Fisk Mito. O que estava escrito ali, a tradução era essa mesmo. Então, não sei o que vocês acharam, vocês viram alguma coisa. Eu nem coisa. Acompanhei isso, nem estava sabendo disso. Cara, para mim, eu também não li a revista, mas pelo contexto do negócio, me pareceu tão pertinente que... Tava tudo ali. Ai, cara, eu acho que tem uma coisa que a gente pode constatar é que os bolsominions são cegos, né? Então, tipo, não adianta. Não, chega uma hora que não adianta você explicar, porque eles não querem enxergar. Não, eles nunca vão enxergar. Eu acho complicado, vamos lá. Obviamente, sou crítica ferrenha a Bolsonaro, Mas eu acho que por uma questão meio que profissional, eu não gosto quando você data uma tradução. Ah, tá, bom, é, mas aí não tem, né... É, um negócio que daqui a talvez 5, 10, 20, 30 anos, o Fisk Mito não vai fazer mais sentido. Porque, tipo, pode ser que as pessoas simplesmente não mais entendam. Não vai sentir, não vai fazer sentido como crítica. E assim, mas o eu original acho que... era Fisk Rules. É, eu tava tentando falar. Então é muito você colocar o seu pensamento, a sua ideologia política naquilo ali. Novamente, não sou a favor de Bolsonaro nem nada do gênero. Eu acho que toda crítica a Bolsonaro é pertinente. E ligar ele a um vilão, eu acho que é pertinente sim. Mas ficou uma adaptação muito de acordo com o que o tradutor pensa. E assim, a gente já teve outros problemas de acordo com a tradução. A gente já teve tradutor usando o termo petralha. A gente já teve tradução... vamos conversar sobre a minha agenda feminista. Então assim... Para os dois lados, você termina perdendo o conteúdo daquilo que o autor quis dizer. E eu não gosto disso como tradutora. Críticas a Bolsonaro, gosto. Tradução ruim, adaptação ruim, não gosto. O que o, aqui a thread, por onde eu acompanhei isso daqui, foi do Rafael Fernandes, arroba Rafa Fernandes. Ele é o editor da Draco, gosto muito do pensamento dele, eu entendo o pensamento dele, não é algo que tipo venha criticar, achar errado em nada do gênero, mas é só que, enfim, ele, posicionamento de tradutora. Sim, é, o que ele justifica aqui é que o Fisk, nessa série, na série Demolidor, ele dá um golpe de mídia para que o Demolidor pareça um vilão e ele possa recuperar sua posição de poder. No entanto, Fisk é o verdadeiro demônio na história e não o cara que se veste de demônio. Aí ele faz todo um paralelo com a história do Bolsonaro, essa coisa... Bolsonaro não, Biruliro. Dele usar, a falar uma coisa para mídia, a mídia vai lá, meu Deus, olha o que ele falou. Aí ele vai lá, não, gente, não é bem assim, tá ok? Aí ele explica tudo, ele faz todo, explica toda isso que o Bolsonaro faz com a imprensa, tudo, que é também uma forma de desacreditar e ficar o canal oficial ser o canal dele no Twitter. Ah, isso tudo que vocês estão acompanhando. E aí ele justifica de ter sido usada essa tradução, que é coerente com o tempo que a gente está vivendo. Mas aí eu não sei, eu concordo também com o argumento da Belly, que você meio que data a história. Fica daqui a um tempo, se Deus quiser, né? A gente não vai ter mais quatro anos disso e acabou, né, gente? Ou menos, né, gente? Vamos menos. Pegar as armas, fazer a revolução. Mais genérico, né? Que não ficasse tão datado. Isso, porque aí você lê daqui uns 10 anos, assim, pô, que mito. Tem um quadrinho que é do... Ah, esqueci o nome completo dele agora, daqui a pouco eu lembro. Que é São Paulo dos Mortos. E seria como uma invasão zumbi se acontecesse aqui no Brasil e acontecesse exatamente em São Paulo. Então ela é toda retratada em pontos aqui em São Paulo, tipo na Sé, no Itaquera, lugares que você se vê. E as pessoas, tem algumas pessoas famosas. E um personagem, é um personagem que é o Alckmin. Tipo, começa a ter o picolé de chuchu, perfeito. E não tá escrito que é ele, não chama, ele não faz nem nome parecido. Não é o Alckmin, não tem o nome Geraldo, nem nada, mas o desenho tem traços. Só que ao mesmo tempo que não é o Alckmin, você vê um político. Então Nossa. Ele conseguiu deixar conseguiu. De uma forma... Ele fez uma crítica ao governo do Alckmin, mas ele deixou mais genérico. A diferença aí é que o autor, a pessoa que fez o quadrinho... Ela quis fazer isso. Ela quis passar essa mensagem. Tipo, que nem um cara que faz... Sei lá, o Frank Miller quando fez... Puta, agora eu vou esquecer o nome do quadrinho. Mas, enfim, é um quadrinho sobre uma personagem negra que ela é uma soldada norte-americana. E ele faz uma ligação direta meio que a Bush, se eu não me engano. Então, tipo assim, o autor ele quer fazer uma crítica política àquilo que ele está sofrendo naquele momento. É uma coisa. Outra coisa é o tradutor. Que ele deu o entendimento político dele sobre o trabalho de uma outra pessoa. Pior ainda, né? Gente, a gente não tá defendendo. É. Fica bem claro isso. Pelo amor de Deus, gente. Bolsonaro Deus também pode sair amanhã do governo. Eguarde. O vice dele também. É que a gente tá muito, tipo, a gente não sabe qual opção é pior, né? A gente sai de um pra cair no outro. Estamos ferrados. Mas então... Só deixar a Fabi Marques e o Escudo de Carvalho, @escudocarvalho. Mandou um beijo pra Cris. Como eles adoram o trabalho dela. As pessoas só falam pra Cris, gente. Obrigada, gente. Cris. Eu vou trazer mais a Cris aqui em casa pra eu ter, tipo, alguém famoso pra dizer, olha, Cris Pistola tá aqui, gente. Não. Cris Liquidificador. Não, é verdade, Cris Liquidificador. Cris Liquidificador está aqui. E aí, você é KitchenAid, Valita, é o quê? Não é... Putz, como é que é o nome daquela outra marca? Bosch. Boa! Né? Bosch. Pô, mas a KitchenAid também é... É, também. É. O Thiago Roseta, ele fez uma pergunta aqui, mas eu acho que o corretor dele deu uma falhada, não entendi muito bem, a Bela também não entendeu. Ele tá falando sobre o DC Titans, ver o boicotar por causa da atriz que faz a Ravenna de 14 anos. Aí ele continua falando aqui, foi o que eu não entendi, né, que tá escrito assim, e não pode ver a própria seria que estrela. Pelo que eu entendi, é porque pelo que eu entendi. Então, parece que a atriz, ela é menor de idade e aí por isso ela não... Acho que é porque a série é maior de 18 anos e por isso ela não pode ver. Eu acho que é isso. Mas eu não tô entendendo se ele pediu pra gente ver ou boicotar, entendeu? Se ele tá falando pra ela ou pra gente. Mas eu não sei. Eu gosto do desenho. Eu tava esperando a série entrar na Netflix pra eu assistir. Então agora eu vou assistir os dois episódios. É, infelizmente eu não gostei da Ravenna na série. Também não. Ah, sim, gente. Eu acho que é meio comum no mundo do entretenimento crianças que fazem filmes maiores de 18 não poder assistir. Isso e é meio vida padrão. Que segue. É assim. Tipo, não é uma situação única essa parada aí. É um padrão. Caraca. Peraí. Tô editando aqui o podcast e de repente o papo parou. Eu não sei se o arquivo que as meninas me passaram veio errado ou se eu fiz merda. Provavelmente eu fiz merda. mas desculpa aí, eu vou tentar consertar aí. E sei lá, caraca, vamos pros recadinhos enquanto isso. Beijo pra todo mundo aí. E uma frase... Pra você ganhar as paradas. Só você botar alguma coisa idiota mais a marca da pessoa. Você vai ganhar, cara. Porque eles vão querer. Eu sempre achei que isso daí era pra escolher o filho do dono, alguma coisa assim. Fala, não, a melhor frase foi aqui do Juninho, né? Olha, eu vou te falar o seguinte: eu trabalhava no. Tá gravando aí. Cuidado com as próximas palavras. Eu não posso mais falar. Vou ter que mudar de assunto. O senhorito parou. Muda de assunto. Então, se você está escutando esse podcast e tiver trabalhado com o Fiorito antes dele virar quadrinista, ele fala mal de você, que eu sei. Então, eu ia falar, eu não falei, o crime não foi concluído. É verdade. Então, galera, vamos começar os recadinhos e comentários do podcast dessa semana. Nós temos aqui Adriana Mello. Olá, gente, olá. Nós temos Máximos. Caolho, no momento. O que houve aí, cara? O pirata do Iniciativa Vingadores. A Nina Tucker, minha cachorra, tava toda molhada, entrou em casa. Aí eu fui pegar ela no colo pra botar ela pra fora. Ai. Aí ela, no que eu botei ela no colo, ela se virou com a pata diretamente dentro do meu olho. Ah. E eu deu pra sentir exatamente onde cada garrinha entrou no olho. Ai, não! Acho que ela descobriu o motivo do nome dela ser Nina Tucker. Né? Ela decidiu vingar. Né? Não, mas aí... danificou o olho ou tá só doendo? Não, assim, tá doendo bastante, tá muito vermelho. Eu passei um colírio anti-inflamatório. Tá arrumando uma coisa. Agora, e tipo assim, doeu tanto que o outro olho chorou também. Então, o outro olho chorou de pena do outro. Mas qual outro? Os outros. Nossa. Vai, passa pro próximo apresentador. Tá bom. Não, fala, Adri. Eu ia perguntar pro Máximo como é que é o nome da sua cachorra? Nina Tucker. Ah, tem nome e sobrenome? Por um motivo. Não procure referência. Tá, não, é que eu ia falar que no All Stars do RuPaul tem uma drag queen com esse nome. Nina Tucker? Tem? Caralho, ele funciona em vários níveis como drag, né? Porque ela é a Tucker, de fazer Tucker, é isso? A drag chama Trinity the Tuck, mas é igual o Tucker. Será que ela sabe? De repente ela te atacou por isso, pra não saber. Deve gostar. Nós temos aqui Léo Finock. Qual é, galera? Nós temos o amigo pessoal do Seth Rogers, que ele falou que era mesmo, antes de começar esse podcast. E do Adam Sandler. Ele encontrou os dois na CCXP e saiu pra tomar um chope com os dois. Fiorito? Fomos transar. Dividir um apartamento com os dois. Voltei. Estou de volta no MDM. Uhul! Aê, acabou a mamata, voltei. Né? Ou não, ou começou. Nós temos Lojinha. Olá! E é isso, acho que mais gente vai entrando aí. O Drigo do MD Mona está tentando entrar aí. Vamos prosseguindo aí enquanto isso. Recadinhos, quem tem recadinhos? Eu. Então diga lá, Léo Finock. É só para avisar que eu já enviei todos os quadrinhos do Catarse da parte 3. Então, se você não recebeu ou acha que tá demorando muito, me manda um e-mail aí que pra gente ver o que tá acontecendo. Já me manda um e-mail com o seu CEP. Corrupção. Já tô fazendo a parte 4, hein, galera. Cala a boca. Já tô fazendo a parte 4, galera, e se prepara aí que o Catarse em breve estará no ar. Obrigado. Boa. Máximo os 52 jogos, hein? Qual é o próximo jogo do seu último cara? Jogo? Tecnei. O último jogo foi o Resident Evil 7, que eu joguei no VR, recomendo muito. Deus me livre. Nossa, nunca vou jogar. Como se eu realmente fosse jogar, né? Não, cara. Caralho, funciona muito bem. Ouçam lá. Infelizmente não deu pra jogar muito, porque o VR cansa os olhos. Ainda mais agora, que não vai dar mesmo. E semana que vem vai ser Detroit Become Human. Então, se que você jogar esse jogo... Nossa, esse jogo é muito chato. Ah, é pra jogar esse jogo. Eu acho maravilhoso. Eu bati no demo e achei um saco. Eu não joguei, mas eu odeio. Posso ir falar mal no seu podcast? Não, tem que jogar. Eu quero ir falar mal também. Eu joguei. Tem pra Xbox esse aí? Não, esse é exclusivo de PS4. Ah, porra, então vou se fuder então você e seu tem tudo podcast. Xbox, seus elitistas. É o garoto no pátio, tipo, olha, comprei videogame pra jogar e todo mundo tá jogando outro. É, mas legal. Foi assim, minha vida foi assim, cara. Tipo, eu sempre tava um console atrasado, assim. Mas eu também. Eu tava, tipo, no auge do Nintendo 8-bits, a galera já tava na geração 16-bits. Aí quando eu tava no auge do 16-bits, a galera já tava no Nintendo 64, PlayStation. Aí eu... Quando você finalmente emparelhou, você pegou o controle errado. Comprei o Xbox. eu comprei o PlayStation 3, tipo, 7 anos depois que saiu. Cara, eu tenho um PlayStation 3. Eu tô aqui falando do Detroit, mas eu não posso jogar. Imagina, né? Fiorito, eu tô com PS também. Eu tô com PS3 aqui, tô ensaiando comprar um novo faz tempo. Mas agora eu tô feliz. Se quer jogar o Detroit Become Human, eu joguei tanto o Beyond Two Souls e o Heavy Rain. Os dois são muito bons. O Heavy Rain é maneiro, mas, cara, ele tem uns buracos de roteiro, assim. Não, história, é ridículo. Absurdo. Não, esse é o lance. É um jogo impressionante, bonito, É escrito por um idiota? Também. Fica aí, sua história toca o seu coração, rapaz. Você bota o seu dedo fora. O Detroit, tipo, ele aprendeu que existe racismo. Falou, vou solucionar o racismo. Vou fazer algo que ninguém nunca fez. E se robôs fossem pessoas de verdade? Eu acho engraçado que o Lojinha não jogou o jogo, então ele tá recusando a opinião alheia. Eu fiz questão. Ele gerou no YouTube. Não. O Detroit não dá pra zerar no YouTube, porque tem várias escolhas, né? É tipo zerar o jogo do Netflix. Eu achava, quando eu ouvi falar desse jogo, que eles têm aquele papo, cada ação tem um peso, muda a história e tal. E eu falo assim, isso aí é papinho, igual o Walking Dead, né? Que o Walking Dead também tinha esse papo, né? E aí você via que não, a história seguia, não tinha muita consequência e tal. Mas eu fui ver gameplays desse, do Detroit, e altera sim. Tem personagem que morre muito antes, você pode salvar... mas aí eu vou dar spoiler. Mas, assim, vai, Máximos não liga, não. Obrigado. Não, o básico. Mas, Adriana, tem um jeito de você fazer a história, de alterar a história e ela ficar boa? Olha, não. Que ódio no coração, porra, né? Tipo, o escritor tá tirando onda, hein, cara? O Lojinha tá no mesmo espírito que ele tava quando a gente tava jogando RPG essa semana, que a gente quase expulsou ele. Tá bem, ele devia ter expulso. Aí ele falou o seguinte: não, gente, vocês não estão entendendo. Eu estou personificando a minha personagem do livro Tertúlia. Nossa senhora. Eu. O cara tá usando o RPG pra fazer propaganda do livro. É tudo errado, hein? Mas enfim. Na verdade, ele continua. Jogando ali, então. Heavy Rain, não, caralho. É, jogando Detroit. Já tô maluco. Eu ia começar hoje, mas eu tô com problema de vista aí, né? Vou estar lá em podcast. Problema de vista, eu comecei a usar óculos. Eu acho que o grau tá errado, que eu não consigo. Eu fico todos uretos. Calma aí, você tá usando óculos de novo? De novo, cara. Eu usava óculos, eu fiz uma operação. Eu sei. Aí, de miopia, só que agora tá. Agora eu quero mais velho. Você tá velho? Velho, acabado, pinta não sobe mais, aí tem que usar óculos também, né? Aí. Enfim, e aí se eu usar o VR, PlayStation VR. Viagra, olha aí, ó. Usar o Viagra. Também, né? Se o pinto não sobe mais. Mas vamos lá. Recadinhos, quem mais? Eu vou. Vai pros comentários. Eu tenho não, um recadinho aqui. Fala, filho. Eu tô procurando a data aqui, exato. Então, quando você procura, eu vou falar aqui. Catena, né, cara? Recado aqui do Catena, ó. Estamos abrindo, mesmo sem dinheiro, a gente tá abrindo o planejamento, iniciando o planejamento do livro MDM de 2020, do novo livro então, do MDM. Então, até lá já tem dinheiro já, mano. MDM vai ter juntado dinheiro da War. Então, certeza que eu vou fazer uma história, como eu tive certeza que ia fazer nos dois últimos livros. Eu vou fazer a história do abraço do Nanzik no Nerd Reverso. Ai, e no final vai ter até beijo, igual um choque de cultura. Olha aí. Então, a coisa é, você quer participar? Acha que você tem uma arte legal? Tipo, cara, bota lá no Twitter, manda por DM pra mim, pro Catena, lá no Twitter, @FábioCatena, @ChangeMDM. Que não a gente esquece de mandar pro Catena, porque o Change vai esquecer, né? Principalmente. Aproveitar e fazer um pedido também. Oi. Então, historinhas com as MDMs. Ah, já tô fazendo, já tô escrevendo. Eu tô escrevendo uma história com uns 20 caralhadas personagens do MD. Ao mesmo tempo, vai ser foda. O nome da história é Surubão. De Suruba MDM, né? Então, mandem lá pra gente. Já tem um cara que mandou uma arte agora que a gente. Catena que vai colocar lá. Enfim, tem aqui também o Zé Aguiar do. Lá, ele do Quadrinofilia, ele tá. Abriu um canal do YouTube, olha só, pra contar o mundo de bastidores da arte dele e tal, de como ele desenha. Agora ele tá fazendo o livro da Malu Cotidiano, então entra lá, youtube.com/user/quadrinhofilia. Sem o H, né? Não é quadrinhofilia, não, filia, com L-I-A. É filha do quadrinho, né? Não, não é, sem H, é filha do quadrinho, né? Quadrinhofilia, não. Quadrinhofilia. Tem também aqui o recadinho do Afonso Andrade, que ele vai. Ele vai fazer uma oficina aqui, Superman das Origens dos Quadrinhos, a Segunda Guerra Mundial, com o professor Afonso Andrade, dia 11 de fevereiro, das 13 às 17 horas. Você pode se inscrever pelo site da UFMG, no 13º Festival de Verão, ufmg.br/festivaldeverão, tudo junto, http://, você coloca aí. O que mais? Fala festival de verão, eu imagino logo aqueles negócios tipo Spring Break que tem nos Estados Unidos, assim, sabe? Mó putaria comendo, assim, sabe? Ah, mas é isso, é sua mente, né? Mas ele. É que eu vi o Fiorito Adam Sandler e Seth Rogen. Eu lembrei aqui a data, aqui, já lembrei não, olhei ainda. É dia 9 de fevereiro, semana que vem, e dia 16. Vai ter de novo Open Day na Casa dos Quadrinhos. Open Day? Tá? Então, Open Day. Vai? Que é tipo, a casa tá aberta pra visitação, pra galera conhecer, tem palestras. Vai ser, acho que se não me engano, de 9 da manhã às 13 horas, na unidade 2 ali da João Pinheiro, da unidade 2 da Casa dos Quadrinhos ali na João Pinheiro. Tá? Então quem quiser dar um pulo lá, vale a pena. E outra dica, inclusive eu vou estar lá, dia 9 eu tô lá dando palestrinha, entendeu? E a outra coisa é o seguinte, o Júlio Ferreira, o artefinalista da DC, no Instagram dele ele começou a postar umas dicas de material, umas dicas de arte final, então quem quiser dar uma checada lá, arroba Júlio Ferreira Comics, tá? No Instagram, vale a pena, eu tô acompanhando, curtindo pra caramba, aprendendo que eu não sei fazer arte final, então quem quiser dar uma olhada lá, vale a pena também. Acabei, beleza. Papai, pode. Beleza. Então vamos para os comentários MDM. Pedi aqui comentários no Twitter e no Facebook. Vamos começar aqui. A pergunta não acabou do... o site não acabou? Ah, sei lá. Acabou. Não sei nem se tá vivo. Acabou. Tipo, o nosso... Só o MDM ia acabar e a gente ia continuar gravando. Né? Ninguém tá ouvindo isso, inclusive. Esse podcast não existe. Mas eu não sei nem se esse podcast vai entrar, porque nosso webmaster dos magos, ele tá tentando consertar o problema que deu no site lá, e ele falou, pô, cara, eu tô tentando fazer aqui o mais rápido possível. Eu falei, cara, relaxa, tipo, não é como se a gente estivesse postando coisas no MDM, né? É que ninguém, que alguém se importe com isso, mas tudo bem. Vamos lá, pergunta aqui do... tem gente que se importa, sim. Né? Tem todo um complô para roubar o domínio do MDM. A gente soube que tem um grupo, aquele maldito grupo lá no Facebook, que eles botaram até um lembrete na data de quando expira o domínio do MDM para eles comprarem o domínio do MDM. Então, meu recado é, espera 5 anos sentado aí, otário. Vamos lá. Eu renovei. Pergunta aqui do The Ninja. O que achariam de um filme Batverso com Batmirim, Batman 66, Batman Futuro e o Batman da Feira da Fruta? Cara, acho que é Batman no Batmanverso, Rogério. Seria assim. Então, mas, cara, DC não queria fazer uma coisa zoada assim com Batman, né, cara? Fez Batman Lego, cara. Batman Lego é bom, cara. É verdade, fez o Batman Lego, zoado, assim, né? Pô. Inclusive, e é ótimo, cara. É o melhor filme do Batman. É uma, cara, uma excelente homenagem ao Batman, assim, cara. Tem o... Não, podia ter um Batman Lego, inclusive, no filme, contracenando com os outros caras, entendeu? Sim. Do tamanho de um Lego de verdade. Tem o Porco-Aranha no filme do Aranha, pô. Tem o... Mas eles vão fazer agora o filme dos mascotes da DC, né? Com o Cripto, a Super Vaca, verdade. O Baticão. Mas não sei, vamos ver, né? Pergunta do Cláudio Lima. Vocês vão voltar com o Who Cares? Vocês quem? As indústrias MDM. A holding, né? A holding MDM, né? Você tá lendo do Twitter ou do Facebook? Do Twitter. Pergunta aqui do Pedro, The Grey Magi. O que os MDMs, MDmanas, MDmonas acham da saga Cruzada Infinita? Foi o primeiro quadrinho que eu li e tenho um carinho grande por essa história. Sou lamentável? Mas, cara, tipo, isso... Vocês lembram a Cruzada Infinita? Você lembra da deusa? Qual é a Cruzada? É o que tem a deusa. É o terceiro, né? É o último. Cara, eu não lembro desse último, honestamente. Foi o primeiro do Hintar que eu li, cara. Eu comecei pelo primeiro. Caralho! Corre! Porque tava saindo na época, eu falei, porra, legal, quem é esse Magus? Aí tive que voltar. Você tem que voltar muito, porque isso é arco dos anos 70, assim, né? Mas quem é esse coisa? Aí vai ler. Foi o primeiro gibi que eu li, foi o primeiro gibi do Jim Starlin, Cósmico e etc. Ah, o do Cósmico da Marvel, assim, né? Que é uma confusão do caralho, inclusive. Alô, fala, Léo. Eu ia falar que eu não gosto dessa parte do universo cósmico da Marvel, assim, eu acho bem chato, por sinal. Super prateado, eu acho insuportável. Nossa. Mas eu me lembro que esse gibi, ele tinha uma premissa assim, tipo, que uma das partes, né, cósmicas do Adam Warlock era essa deusa, não era? Tipo, e aí ela acabou com a violência do planeta Terra, assim. Acabou. Com violência do universo. Ela era aquela. É a ela. Porque o Adam Warlock, antes, ele era o ele, né? Ele era o him. E aí tinha her, que era a mulher. Não, isso aí, ela é a contraparte do Magus. Ela é a contraparte do Magus, tá. Isso. E aí, cara, a premissa é muito interessante, assim. Tipo, e aí ela meio que recruta os heróis, que são, de alguma maneira, religiosos, pra meio que se mudar com ela pra um planeta, assim, e aí só fica outra galera, tipo, só fica o Tony Stark, o Fera, essa galera que não é... Eu acho que o Wolverine vai com ela, se eu me lembro bem. Não, o Wolverine fica. Mas, tipo, vai a galera que, tipo, basicamente, tipo, o Demolidor, a Sue Storm, o Coisa, eles vão, né? Porque eles têm algum apego religioso. E fica a galera que não acredita em nenhum deus, né? Geralmente são cientistas da Marvel, assim, né? E aí eles ficam pensando, cara, o que a gente vai fazer? Realmente não tem mais violência no mundo. Tipo, os vilões pararam tudo, eles começam a se entregar. E aí eles ficam pensando, ó, mas esse é o jeito certo de se fazer? Tipo, através de controle mental, esse é realmente uma paz necessária, assim? Tipo, a gente realmente merece esse tipo de paz? Ou é tipo uma tirania, sacou? Cara, isso é tipo aquele episódio dos Simpsons que o cara já imaginou um mundo sem advogados, né? Todo mundo muda a mão. Aí é isso, aí tipo, eles decidem que não, que tipo, eles têm que derrotar essa deusa, e aí obviamente desemboca pra uma porradaria de herói contra herói. Faz a mãozinha da arma, assim, né, cara? Entendeu? E aí. Isso aí. Merda, né? Paz pra humanos direitos, né? Isso. Paz para humanos pacíficos, né? Mas, cara, gibi merda, assim, com apego, assim, né? Opa, tá com um eco aí. Lojinha, né? Lojinha sempre. Mas esses gibis merdas, assim, que você tem um apego emocional porque você leu muito novo, foi o primeiro gibi. Nossa, tem um monte, cara. Nossa, é verdade. Não, eu reli Guerra Secreta, o original mesmo lá, e comprei um encadernado e reli. Caralho, é horrível, cara. Não, isso... Isso eu guardo no meu coração, porque eu sei que se eu reler vai ser uma merda. Não, cara, na boa. Era os bonequinhos. Não, mas assim, eu ia lendo e tipo, lembrando, caraca, que maneiro dos bonequinhos e não sei o que. E você, eu lembro de ler e não saber o final daquela parada. Tipo, caraca, agora o Magneto e os X-Men são a terceira facção, não sei o que. Aí eu lembro disso, mas cara, Leuca é horrível, é uma merda. Eu acho engraçado que é o seguinte. Na Marvel antigamente, ali na DC também, que eu tô lendo Titãs agora, nego se trata pior que qualquer coisa. São os heróis, estão todos num planeta. Aí, tipo, o Gavião Arqueiro fala um negócio assim, cala a boca, você é um merda, você não sabe nada. Tipo, caralho, como assim? Parece o MDM, cara. Não sei. É o que eu ia falar. Sim, mas o MDM não salva a Terra, né, cara? Não? Bom. O X-Factor que eu comecei a ler mora no meu coração, que era o X-Factor da época do Filho do Ciclope com Apocalipse lá. Não que o Filho do Ciclope Filho do Ciclope com Apocalipse? Que é o Apocalipse volta e aparece a mulher. Você vai se vestir de mulher no Apocalipse. Pô, é os caras, esse cara. É jogo, hein? Veja o secreto. Mas a Ascânia do futuro é uma confusão do cacete. Foi um dos primeiros gibis do X-Men que eu li, cara. E mora no meu coração, mas eu sei que é ruim também. Mas, cara, meu primeiro é o X-Factor do... Termina, pô. É só pra saber se o X-Factor é o do Walt Simonson, aquele... Nossa, como eu gostava, cara. Como eu gostava dessa fase do X-Factor. Não, eu sei o que você tá falando, mas era tipo mais pra frente, assim, dessa fase. Essa fase é maravilhosa. Essa fase não é essa que você tá falando? Era bem mais antigo. Pós-Massacre dos Mutantes, não é? Pós-Massacre dos Mutantes, isso. Pra quem quiser ler, tá saindo no Inferno agora, nos Encadernados do Inferno. Ah, então, pô, cara, uma boa época pra começar isso aí, hein? O do Fortão eu adoro, cara, aquela que é do Havok, da Polaris, eu acho foda. Agora essa daí eu não lembro, esse X-Factor aí. Meio que no final, logo antes do Jim Lee reformular em equipe azul e equipe dourada. Tipo assim, é porque os X-Men originais estão no X-Factor, tá uma confusão do cacete. Tinha um arcanjo, era quando o anjo virou o arcanjo, assim, foi um pouco depois, assim. Isso, tipo... eu sei qual é, mas essa foi uma merda. É uma merda, não, é a época que o X-Men desanda foda, assim, o Sinistro, o Ciclope, umas coisas estranhas acontecendo aí. Eu detesto essa parte. Cara, eu ainda acho melhor do que quando eu comecei, com Extreme X-Men. Ai, não! Você tem 2 anos de idade, né, Cara, 2000 horas já, porra. Quê? 2002, era isso, Exilados, aqueles X-Táticos. Ah, 2002, e... que todo mundo já tinha 35 anos aqui. O... todo mundo já tinha parado de ler HQ umas duas vezes, pelo menos. Pelo menos. Todo mundo aqui já tava fumando, mano. Nossa, mas eu vi os desenhos do Mike Allred e falava, ai que feio! Olha só essa vida, cara. Criança é uma merda. É, enfim. vamos lá. Mais comentários aqui. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Deixa eu ver. Pergunta do Leandro Tiefenbandner. Qual o poder do qual X-Men vocês gostariam de ter? O poder do X-Men que você gostaria de ter, é isso? É. Eu não sei se ele é X-Men ou é o Senhor Imortal, cara. É só isso. Não, tá louco. Você não morre, cara. Morrer é ruim. Fica com um fator de sobrevivência. Você nunca morreu qualquer coisa, maluco. É, você nunca morreu, pra saber. É. Ou você aí morreu e esqueceu. Eu escolho o fator de cura do Wolverine, que pô, partindo no meio, tu vira outro. Tu junta e tá tranquilo. É tipo o Senhor Imortal. O do Senhor Imortal é mais rápido que isso, né? Sim, ele só é mais incapaz que o Wolverine. Isso não é poder. Será que se arrancarem a cabeça do Wolverine e colar de volta, ele volta? Então, tem será que o corpo do Wolverine e a cabeça viram duas personalidades diferentes? Depende da época, né? Tipo, da época que o Wolverine levou não sei quantas semanas pra regenerar um olho... Ou da época que ele regenerou um corpo inteiro em quatro quadrinhos. Então, depende aí. Cara, pega o poder do Maddox e manda sua cópia trabalhar e você fica em casa. Seria ótimo, cara. Pô, eu acho que ia ser legal ter o poder da Blink. Mas eu não lembro, tinha algum tipo de regra para os portais que ela abria? Do tipo, não. Tem que ser... Não tinha regra nenhuma. Cara, o fato da Blink que ela deixava o Noturno completamente inútil, né? É verdade. Eu lembro de um... O já tinha deixado o Noturno inútil. Porque parece que pro Noturno ele tem uma limitação, né? Ele não pode... Ele tem que ficar vendo o E fica cansado e tal. Sim, não pode ser muito longe, senão ele fica cansado. É, pode crer. Ele só pode teleportar um por vez, assim, né? Então... Ele é tipo Thales X-Men, né, cara? Ele fica, eu cansei, cara. Eu não quero mais levar isso. Pô, mas esse poder de imortalidade, tem um anime no Netflix chamado Ajin, que é um negócio foda, os caras são imortais, e o cara fala assim, eu não posso te matar, mas eu posso arrancar tua cabeça, te fazer ver, enquanto o resto do teu corpo faz outra cabeça nascer. Mas a gente tá falando de X-Men, não tá falando desse negócio de mangá, não. Mas é que é uma parada meio tenso, o cara é imortal, mas quem nasceu? Mangá, meu amigo. Eu queria o poder do Magneto. Eu nunca mais ia ter que levantar pra pegar o controle remoto. Caralho. Ia ser de plástico. Não, mas dentro tem metal. Entendeu? É melhor pedir o da Jean Grey. O Magneto. Telepatia, pô. O Magneto issa as pessoas porque a pessoa tem ferro no sangue. Eu não vou conseguir levar um controle remoto. Se você quer issar coisas, já me achou seu telecinese? É, teria sido melhor a Jean Grey, cara. Vai se ser fosse o Magneto. Mais... Foi o que eu falei. Queria levantar um pouquinho de bruxo. Mais maneiro, só pra raio, cara. Pra que vocês querem ser poderoso no mundo real atual, cara? Vocês vão lançar raio em quem? Né? É tipo de coisa. Eu tenho direito de usar raio pra me defender na minha casa, cara. Mas que raio! Quatro, né? Vou tirar pra lá. Foi mal. Vamos lá. Foi engraçado, pergunta, de verdade. Pergunta aqui do Daniel Nadir. Fala, Nadir. Um dos nobres membros do MDM tem board games como hobby? Podia rolar um MDM board games. Cara, eu não sei se vocês jogam... Vai ter um... Eu só jogo... Banco imobiliário. Não, primeiro que tem que ter duas coisas pra ser viciado em board games. É amigos e dinheiro. É. Não. Alguns amigos e muito dinheiro. É que os board games são caros, né, cara? Nadir, tem o Diogo do MRG, ele tem uns projetos solos, cara, e um dos projetos deles é o BoardD, que é um programa, um podcast só de board games. Vai lá, acessa lá, eu não sei eu tô falando, vá lá, acessa lá e não tem endereço. Mas entra no perfil dele. Você até falou o nome aí, bota. Bota aí o vídeo do. Como é que é o nome? Do Dr. Gore, né? Entra no perfil do arroba Diogo MRG, que vai tá lá, ele bota o link lá direto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Gus, o agente ninja da Ursal. Quais melhores e piores desculpas pra quem aguenta só 6 minutos? Com 6 Como é que é? Pra quem aguenta só 6 minutos, tem, cara. Tem os clássicos. Tipo, pô, você é muito gostosa. Muito bonita. Eu não consegui me controlar. Ô, cara, fala. Tipo, sou eu, um merda. Pronto, desculpa. Pronto. Você já tentou aguentar mais tempo? Resolve aí. aqui, ó. A melhor desculpa é você olhar pra pessoa e falar assim, eu preciso te contar uma coisa. Na verdade, eu sou o Flash. aí, melhor. Nossa. Aí, pronto, tá resolvido aí, seu problema aí de só aguentar 6 minutos. Olha pra ela e fala: esse é o segredo, meu segredo, capitão. Eu estou sempre gozado. Não! Mas peraí, é 6 minutos depois que tira a calça ou antes? Cara, imagina, deve ser o processo inteiro, né? Tipo, o processo de vamos começar até. Ah, não sei, é muita pergunta. Deixa isso pra lá. Vamos começar. Vamos. A namorada / esposa ou enfim. Enfim. Cara, treine suas mãos. Eu não sei, esse tipo de pergunta a gente vai responder no MDM Privé, vem aí. Não, a gente não pode te ajudar respondendo essa pergunta porque nós não temos experiência nesse. Nunca aconteceu com nenhum. Olha, o cara vem fazer uma pergunta aí de sexo no MDM. Uma maior concentração de virgão da história dos podcasts, assim. Eu pensei que alguém ia responder assim. Caraca, desculpa, fala assim, desculpa por ter demorado tanto. Imagina, né? E acho que ninguém é o solteirão da Night no MDM no momento atual, né? É verdade, não tem ninguém na balada, né? Mas quando teve o solteirão da Night? Você sabe quanto, hein? Você não pode. Eu não. é verdade, eu não posso, senão dá processinho. Já teve um, mas ele não está mais no MDM. É verdade. Ô! Mas outra dica pro Gus aí, pra que só aguenta 6 minutos, é no final você falar, uau, bati meu recorde! Aí ela vai ficar com pena, sacou? Aí... Grita bingo! Bingo! Pô, mas podia ter um MDM respondendo perguntas de sexo, hein, cara? Tipo aqueles programas da Penélope na MTV. Cara, vai ser tipo, não sei, sempre a pergunta, né? A resposta, não sei. MDM After Hours. Cara, se o MDM tinha que ser fantoche, tinha que ser daquele esquema do. do Marcelinho. Cara, então vou fazer o seguinte. Minutos, cara. Então vamos fazer o seguinte: na próxima leitura de comentários, eu vou pedir perguntas somente relacionadas a sexo. Vamos ver o que vai ser. Caraca, mas um tanto absurdo, maluco. Caralho, vai ser até estatística. Caralho, um monte de gente casada há mil anos vai ser até complicado. né? A gente... E no meio tempo a gente vai bolar o fantoche do MDM, o concorrente Marcelinho. Mãe, pode chamar ele pra ler, pra ler as perguntas aí. Capivarito, né? Capivarito, né? Porra, cara! Pô, cara, só consigo aguentar 6 minutos, cara! Como é que eu faço? Tá falando de sexo e assistindo a cara da já tentou fazer 5 e dar uma pausa? Explica pra sua mão. Vai. É mesmo, porque olha só, se você fizer 5, dá uma pausa de 5 minutos e depois você fizer o minuto restante, isso. Então. Pô, foi 11 minutos aí, cara. Faz 5, você faz uma pausa. Você só fala pausa com café, é água, sabe? Não precisa pausar, você faz outra coisa enquanto. Ou então finge. Outra coisa, cara, liga lá no Fortnite enquanto isso. Me apareceu uma ideia aqui. De repente, procura uma posição que você não gosta e faça um sexo que você vai achar ruim. Acho que é, mais. Eu ia dar uma sugestão que era pensar no MDM, mas tem gente que vai gozar mais rápido. Não, aqui, ó, então, olha aqui, ó, falando nisso, o canalha, @k_nalha, falou assim, só queria deixar registrado que minha lamentável esposa um dia me chamou para fazer o tchaca-tchaca na butiaca, esqueceu de pausar o podcast MDM que ela estava escutando. Ah. Eu brochei. Caralho. Obrigado pelo desserviço sexual que vocês me fizeram. Porra, eu me sinto violado, né? Eu não queria participar disso. É verdade. Mas peraí, então, foi com consentimento ou sem consentimento? O né? Podcast? Não sei. Cara, imagina quantas vezes isso deve acontecer, cara. Que merda. Daniel Ferreira, perguntando aqui, meu sobrinho tem 14 anos e precisa ler mais. Quais quadrinhos vocês recomendam? Cara, se ele precisa ler mais, não vai pra quadrinho, não. Pega um livro de aventura, pega o Hobbit pra ler. Cara. Jornada! Tolkien, será? Não, o Tolkien não. O Tolkien vai. Ele vai estimular todo mundo. Pega o Harry Potter, rapaz, que é da jovem. Pega o Harry Potter, pega o Hobbit. Pega o Hobbit, cara, um livro de aventura foda. Ele tá perguntando isso porque o moleque não gosta de ler livro. Então tá apelando pro quadrinho. Não, eu entendo que o cara tá falando que a criança de 14 anos geralmente não se importa com o que um adulto escreve. Mas eu sou uma criança de 14 anos e eu escrevi um livro, então pode ajudar. Não, você só tá querendo fazer propaganda, que a gente que sabe. Que propaganda? A gente tá falando tudo sério agora, lojinha. É. Chega de jornada, agora é sério. Pô, desculpa. Mas se for quadrinho, o problema é que dá o Bonnie pra ele. O problema é que o Bonnie é meio gigante, né? Mas o Bonnie é uma boa opção. Pega o Argos, é legal pra jovem, né? Asterix. Eu lembro que eu gostava de ler quando eu tava nessa faixa. Caraca. Eu espero com vocês. Eu vou ser sincero com vocês. Se a ideia é estimular ele a ler e a quadrinho, deixa ele escolher o que ele quiser, cara. Ele é o quê? Vai. Não, o que dá a entender é que o moleque não quer ler, né? Então ele tá querendo dar um jeito dele ler alguma cara, coisa. Cara, pega, leva ele pra ver o filme do Aranha Verso e compra um gibi do Miles. Pronto. Outro dia eu tava no shopping e a criança pegou o gibi do Homem-Aranha e falou: olha só, papai, é o Homem-Aranha do filme. Se é Panini, então dá o do Deadpool, então, né? Aí o pai falou, aquele negro nunca que eu vou comprar. Não, então... Então ele pegou aquela última saga da Marvel que o Miles Morales enfia um pedaço de metal no peito do Capitão América. Eu falei, caralho, que escroto isso, cara. Eu contei o final de uma das sagas. Aí. Agora do Homem-Aranha, acho que é Homem-Aranha 2, uma coisa assim, Homens-Aranha, uma coisa assim. Homens-Aranha. Não, mas aí precisa de muito. Desenhado pela Sarah Pichelli. Aí eu acho que de repente é legal, se ele quiser. Lê nada não, lê é coisa de nerd. Faz isso não, vai jogar surfe. E fazer sexo pra não durar só 6 minutos. É, enfim, vamos lá. Perguntas aqui. Deixa eu ver. Jabá. Depois, não tá na hora de jabá. Vamos ver. O Pantera Negra, pergunta do Breno Fernandes. Pantera Negra merecia a mesma indicação do Oscar? Não seria melhor Guerra Infinita? Claro que não, porque Guerra Infinita não, né? É infinita. Você tá maluco. O cara vem com uma pergunta que até vale uma discussão e termina cagando. Eu ia falar, comentar que, tipo, pô, realmente eu acho que é muito mais importante pela representatividade do que como obra cinematográfica, mas aí comparado com Guerra Infinita não dá nem pra discutir, né? Não, dá nem pra discutir, pelo amor de Deus. Aí, ó, pergunta pertinente do Robson Michel. Depois que o MD Mana de RPG de fantasia medieval for um sucesso, vocês vão fazer também? Não sei, eu deixo aqui pra Trair aqui responder sobre isso, né? Que fizeram RPG da traição! Fizeram RPG da traição! Aí, não sei o que. Se é você. O pessoal gravou RPG parado, que coisa horrível, você já viu? Né? E esfrega na cara, né? Tipo, foto da ficha, nossa! Como 5 horas é um cara foda, faz speedboard, melhor é. Vida, muito vida, melhor ainda botou lá assim. E eu vou te falar, hein? Que todo mundo foi convidado essa semana. Eu não fui convidado, eu fui convidado no privado. Não, sabe o que é pior, assim, desse podcast? Foi o Felipe 5 Horas. Ele mandou uma mensagem assim, ele, pô, cara, vou gravar um podcast de RPG aqui. Eu falei, pô, maneiro, né? Pô, vou participar e tal. Mas é com a Adriana e com a Cris. Você me ensina a abrir um hangout pra eu gravar o podcast com elas e não te chamar? Assim, caralho! Foi o Cyrano de Bergerac do RPG, tá. Agora. Caralho. Seguinte, pra... Eu também não pra queria... Não. Agora eu vou falar. Chega. Seguinte. Pra quem tá ouvindo o podcast e já jogou RPG. Eu e a Cris nunca na vida jogamos. A gente não sabia nem como montar personagem. Eu chegava... Teve uma cena que eu lembrei do Lojinha. Eu virei do meio do jogo pra Cris e falei, ó, vamos fazer tal coisa. Aí o Felipe, você vai fazer tal coisa? Então aí o Orc vai virar pra vocês. E eu assim, peraí, tá todo mundo ouvindo? Calma aí, não, Dri. Não, o Felipe... não. Peraí. Deixa eu. Não, eu não vou contestar o que você tá falando, não. Não, eu inclusive eu não vou falar, não vou nem contestar se você tá falando que não sabe jogar. O Felipe, ele não consegue entender quando ele tá mestrando, quando você tá falando com a pessoa da mesa que tá jogando contigo e não tá falando no jogo, entendeu? Pro Felipe é a mesma coisa. Então você não fez nada errado. Ah, as pessoas falam. Não, errado é o Felipe. Jogam. O Felipe é que não tem a noção de discernir quando você fala assim, Cris. Em vez de falar o nome do personagem dela, entendeu? Ah, tá. Se você chegar e falar, tipo, pô, pegar ali um jantar, o Felipe vai falar, tá, mais 2 de energia aí pra você. Tem que falar pra ele a parábola do Edson e do Pelé, né? Pra ele saber que... levanta da mesa e fala assim, eu vou lá dar um mijão, meu cara. Enquanto você mija, um orc que ataca pela coisa, caralho. Ah, assim, não querendo defender o Felipe, mas... Matar defendendo tá errado. Isso é normal, né? Porque normalmente você avisa que você tá em off quando você tá jogando. Você vai falar como jogador. Então, mas não é isso como que personagem. Esse é o ponto. Eu e a Cris, nós somos tão noobs de RPG que nem isso a gente sabia. Então, qual que é a ideia? Que a gente fizesse pelo menos uma missão pra subir de nível, onde o Felipe 5 horas ia explicar o beabá do RPG, o básico. Ó, joga D20 aqui. Juntar todo mundo e fazer uma aventura só com todo mundo. Agora eu vou falar. Na terça-feira o Felipe me chamou pra jogar. Eu entrei em silêncio lá, que ele falou, fique em silêncio por enquanto. Mas eu fiquei tão enojado quanto elas estavam falando, eles estavam falando, inclusive no Lojinha e o Júlio Triplo, eles estavam assim, haha, aqueles otários não vão jogar mesmo, só a gente vai jogar, não sei o que. Ah, vou expulsar todo mundo agora do grupo. O Triplo estavam jogando também? Seguinte. Eu fui convidado. Já deve ser isso. Eu passei o começo desse RPG todo desmaiada, porque eu tava fora de casa. O personagem da Cris me carregando. Eu nem vi o Léo. Você tá spoilando a parada, maluco. Ih, agora já foi. Agora. Vamos parar aí. No final da aventura aí, vai. Tá bom. Então, a única coisa que eu digo é o seguinte. Imagina vocês que jogam há 30 anos, irem jogar comigo e com a Cris level 1, e a gente ficar a cada 2 minutos fazendo uma pergunta, como eu e a Cris estávamos fazendo para Ju e pro 5 horas. Não, eu acho que você tá se estressando muito com isso. Eu tô jogando com o Felipe, com a Samantha e a Fernanda lá, do Kiko. Olha só, é todo mundo mesmo. Outro RPG vai trairar, meu Deus. Não, mas eu tô jogando com ninguém do MDM. Você é do MDM, então... 5 horas. Mas aí eu do outro grupo, do grupo do guia. E aí, aquelas duas nunca jogaram também. Meu Deus, e a gente tá céu. Jogando, eu não tô me estressando com ele. Tá bom, chega de RPG da trairagem. Que se estressou aí, ó. Vai. Facada da facada aqui, cara. É, tô só pensando que é um... Como diria o... Todo dia isso. Como diria o réu, esse MDM é um ninho de cobras. É um ninho de cobras. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que foi traído, a gente vai fazer um jogo de RPG e não vai chamar os traíras. Tem uma facada então. Aqui. Jean Willis que fez essa facada aí? Ele é namorado do cara, hein? Namorado da facada. Namorado dos 5 horas. Namorado do Felipe 5 horas. É. Vou falar que eu tentei jogar RPG com a minha filha esses dias, né? Tentei explicar o conceito de RPG pra ela, só que ela não entendeu, assim. Tipo, aí eu falava, tá, você vai ser um personagem. Aí ela, tá bom. Aí eu contava a história, e aí, o que você vai fazer agora? Ela, vou pegar o livro ali do Elefante da Porquinha. Falei, não, você tem que entender. Aí não deu, mas vou esperar. Não, você tinha que falar, mais. Você pegou o livro da Elefante da Porquinha e contou e a história. E o Orc atacou você, e você perdeu 5 de energia. Vamos lá. Foi mutilada, né, aquela cara que faz a merda com a criança. Né? Você perdeu o braço. O mestre em séries Eru da KGB perguntou aqui: se o He-Man é mestre do universo, ele precisa apresentar diploma ou tá valendo o estilo da Mari? E aí, eu gostei da resposta do Nath. Do Daniel Nadir, que ele falou: o He-Man é o único sem mestrado, porque é He-Man e os mestres do universo, cara. ele é orientando, né? É o Pipi que faz o trabalho. É Nadir ou Nadir? Eu falo Nadir, cara. Eu falo o Nadir. Eu falo o Nadir, ele que usa as camisas do MDM, né? Ele foi fazer uma pintura numa parede bem alta, assim, né? Ele teve que subir lá a estrutura pra ver, aí ele viu que ele tava lá em cima, ele viu que tava com a camisa do MDM, aí ele desceu, tirou a camisa do MDM, por causa da maldição do MDM, não, botou outra e subiu de novo. Cara, e era a camisa da capivara, que é raríssima. Vale, eu tenho aqui. Vamos lá, aqui pergunta do Thiago Bacharel Mestrado: como seria o filme dos MDM Pets? Seria o cachorro do Pompidou, mais urso que não veio aqui pra caçar. Tem aí o Tridente, falou o Corguinho. O lagarto não é do MDM. É. Ia ter... Caraca, eu viajei. Como é que é o nome do cachorro do El? Digão? Jabulani, lá, sei lá. Jabulani era a bola da... Mendigo. Não, era Jabulani. Aqui, ó. Aqui, ó, Máximos aí, ó. O cara tá te desafiando aqui, hein, ó. Johnny Walker. Perguntando aqui. Avisa o Máximos que ele não vai conseguir jogar os 52 jogos. Aí, ó. Cortou tudo, eu não ouvi, foi nada, repete aí. Ele falou. Tá fugindo do desafio, O Johnny Walker falou que. Falou assim: avisa o Máximos que ele não vai conseguir jogar 52 jogos, hein? Ah, não vou. Mas essa é a graça. A graça é o caminho, não de se falhar. Mas põe um joguinhos assim mais fáceis, tipo assim, sei lá, resolve jogar Flower, jogar. É que nem. Joguei o jogo da cobrinha. Mas esse jogo eu nunca joguei, mas. E não necessariamente você zerou, né? Eu nunca joguei, eu vou pegar, nem necessariamente você vai zerar, né? Uma semana eu necessariamente não vou zerar, praticamente. Porque não dá mas tempo. Mas você tá rico, hein? Porque 52 jogos você tá. Não. Cara, eu vi que tem uma porrada de jogo na minha conta da PSN por causa da Plus, porque eu não tenho tempo de jogar essas merdas. Tem um monte de jogo aí. Ó, eu comecei a jogar aquele dos Marinheiros. Depois vamos jogar, então. Parece que eu vou renovar minha PSN. Você tá falando? Jogo dos Marinheiros? Alguma coisa. Ele quer caralho, marinheiros de barba? Que porra é essa, sim, lojinha? Sim, eu não entendi nada, mas o jogo é muito bonito. Lojinha tá fumando maconha aí, vamos lá. JP, pergunta assim. Change, divulga meu podcast sobre Nicolas Cage. O cara tem um podcast que ele só fala do Nicolas Cage. É o @ podcast Nicolas. @ podcast Nicolas, entra lá. Deixa eu ver aqui. A Stephanie de Oliveira tá perguntando aqui: quem vocês acham que será o próximo Batman? Vai ser a resposta do João. Não, vai ser a. Mas cara, a gente não ia fazer um podcast disso? Vai ter live esse sábado pra falar sobre o filme do Batman. Novo. Então, acompanha lá. A gente vai ter esse tempo pra pensar, essa que é verdade. É verdade, né? Puta, aqui ó, pergunta do Jefferson Carlos. Atenção, hein? Pergunta do garotinho: ter uma mãe como a Damares ou um filho como o Bolsonaro? Pode escolher eutanásia? Não, cara, seria filho como o Bolsonaro, cara, porque, tipo, seria um fracasso, sacou? Tipo, você como pai, assim. Porque mãe você não escolhe, né? Mãe você não escolhe, cara. O filho vai ser resultado das suas ações. O filho você molda. A seu bel prazer. Até um certo ponto. Nem tanto. Pai, tu tem zero escolha, né? Tipo, se fudeu. Tua mãe não é culpa tua. Ah, a vantagem é que filho você pode deserdar, entendeu? Pode meter a porrada nele, né? É verdade, né? Caralho, olhei que fantástico. Não pode mais, né? Não, hein? Não, agora pode de novo. Agora tá liberado. Tá é, educação em casa. Olha, a educação é uma boa ideia, hein? É. Tem gente que toma a mão aí. Vamos lá, aqui, ó. Pergunta do Rodrigo Okuyama. É, perguntinho, James Gunn filmando Esquadrão Suicida é vingancinha com a Disney? Cara, Total. Chamaram ele mesmo? Chamaram, ele vai dirigir o Esquadrão Suicida. Não, ele vai. Não, falaram que ele escreveu, talvez dirigir, né? Dirigir, acho que ainda não foi confirmado. Caraca, é sério, é uma pilha errada muito boa da Warner, hein? Eu só queria entender uma coisa, por que ele é pedófilo na Marvel, mas na DC ele não é? Na Disney ele é pedófilo, mas todo mundo, ele é pedófilo, sai, esse nojento, ele te agradecer. Ai, que lindo, James Gunn na DC. É porque na DC é liberado ver o Batman e Robin. Ah, tá. É. Nossa senhora. Que horror, maluco. Vambora, prosseguindo aí, ó. Léo Costa. É, já entraram em banheiro público mascando chiclete e tiveram a sensação de que estavam comendo bosta? Não, né, cara? Não. Caraca! Que louco, cara! Que isso, não! E agora, por via das dúvidas, eu não vou nem entrar. Não. Cara, sabe o que é pior agora? Toda vez que vocês entrarem num banheiro comendo chiclete, vocês vão ter essa sensação. Porque esse cara estragou a nossa vida agora. Brincadeira, hein? Eu nunca mais posso mascar chiclete no banheiro agora. Thiago Roseta, quem paga, quem esqueceu de pagar o servidor? Precisam de ajuda financeira? O site do MDM tá fora do ar. Tipo, a gente nem tá ligando pra isso. A gente nem sabe se esse podcast vai sair na sexta-feira. Não, mas quando tiver o Patreon, se vai sair. Né? Quando tiver o Patreon aí, tá vindo. Só que não. Deixa eu ver aqui, ó. Pedro Malveira, quais personalidades brasileiras são, na verdade, infiltrados da KGB para a dominação comunista? Cara, e o cara pegou, tipo, o Anselmo Góes, cara. Tipo, o Anselmo Góes é tipo. O Anselmo Góes, ele é tipo o que aconteceria se o Ratinho ficasse 30 anos mais velho e não fizesse nenhum exercício. Tá o Anselmo Góes aí. Esse cara é o agente da KGB, cara? Pelo amor de Deus. Tá o cara, né? Mas a gente da KGB envelhece também, né, cara? Mas não como o Anselmo Góes, cara. Na década de 60, que ele tava sendo treinado, ele podia ser sarado, pô. Deve ser por isso que o Anselmo Góes consegue tanta exclusiva, né, cara? Ele deve se pendurar no teto, assim, com o microfone, escutando as paradas. E o cacete na torturando, galera, né, as pessoas. Tá certo. Usa seus métodos de dominação e obfuscação, né? Ah, mas não teve um cara que falou da como é que é? Da serviço de inteligência, que o cara tira a máscara e aí sobe no teto, e aí... ele tira a máscara, assim, ele tem 27 anos. Caralho, mashup de maluco, né? Que é mistura. Eu pensei exatamente a mesma coisa, né? Tipo, a galera queria o serviço secreto que nem o governo sabe, então tá aí. O serviço é como é que ele vai saber que existe? A galera que vai que existe, entendeu? É, a gente tem a galera infiltrada no serviço de inteligência que nem existe mais. Isso. Isso é o que eles querem, mas Júlia, exatamente, é isso que eles querem. Você não tá entendendo que é o plano de dominação. Cara, então, deixa eu fazer uma. Olha, na minha ficha tá dizendo que eu tenho que negar, eu vou continuar negando. Senão o Putin não vai liberar o dinheiro, o Soros também não, porra. É. Deixa eu ver o que eu tô mandando. Alguém já desmentiu esse comunicado do Mac ou ele é realmente verdade? É algo oficial. Não, apesar de que eu acho que era um comentário de Facebook que postaram no lugar errado, mas é oficial. Inclusive, o Caruso mostrou que tem um lugar ali que ele erra a divisão de sílaba, cara. Sim, mas essa questão da divisão de sílabas. É porque é automático. Se você tiver numa tela maior, ela não fica dividida, né? Não, então, é uma imagem, cara. Se eu tava lendo... Não, mas então, dependendo de onde que a pessoa tirou o print, entendeu? Se eu tivesse numa tela maior, a palavra não fica dividida. Ah, sim. Não, mas é uma imagem... Não, mas é uma imagem com perfil do Facebook. Tá, sim, real. Eles tiraram uma imagem, entendeu? Então é isso que é absurdo. Tipo, é porque eu vi print com ela dividida errada e vi print sem ela dividida errada. Ah, entendi. E é isso que eu tinha visto. Tá, mas eu peguei o direto do Twitter do Mac. Nossa, e cara. Aí o que eu tinha visto é que, tipo, como é uma coisa automática que faz essa divisão na tela do computador, então que o problema não era do Mac necessariamente. Até porque se você escrever no Word, não dá divisão de palavras, né? Ela quebra automaticamente, ela vai para um lado ou vai para o outro. O problema do Mac mas é outro, até, né? É, tipo, a palavra é o menor, né? Do... É, não, mas assim, depende, porque não foi feito no, provavelmente foi feito num Photoshop ou naquele outro. Não sei se existe PageMaker hoje em dia, que eu sou muito. InDesign. PageMaker parou de existir em 1998. Tá atualizado, hein? InDesign. Cara, eu tô olhando de novo o comunicado. O Selmo Góes foi treinado em marxismo e leninismo na escola de jovens quadros do Partido Comunista Soviético. Caralho, cara. Pessoa que escreve isso, ela pode dividir a palavra, a sílaba errada. Pode, não, é. Totalmente. Deixa eu ver aqui. O Luke Besson Walker tá, agora que o Mac divulga o nível de redação deles, passar no Enem vai ser mais fácil. Não, e o Enem vai ser revisado pelo Bolsonaro, então fica ele tranquilo. Vai revisar uma por uma, prova, né? Por prova, sem viés ideológico. Só o meu. Aqui o pergunta do quase careca tentando ser um pouco saudável. O nome do cara. Change, qual o nome do carro do Speed Racer? Qual é? É Match 5? Match 5, né? É, acho que sim. É nome? Isso não é do aparelho de barbear? Não, é o Match 5? Cara, isso é uma piada de duplo sentido, gente. Isso que eu ia falar agora. Como é? Caraca, não fui eu só cair não, hein, ó. Vocês caíram também, gente. Na verdade, caiu aí, ó, viu? Mas eu já falei que era aparelho de barbear, mano. É, você caiu também, não vem não, hein? Eu não entendi a piada, mas tudo bem. Mas eu não sabia o nome de qualquer jeito. Essa foi fraca. Mas foi boa. Eles estão mudando as táticas, gente. Então, se adaptando ao método científico, né? Foi fraco, mas metade da galera caiu aqui. É verdade, cara. Então essa foi a melhor até agora. Normalmente, quando só você e o Felipe 5 horas caem, é o básico. Ah, tá tudo bem. É o básico, né? vamos ver. O Hilker pergunta aqui: o que os MDMs acharam dos indicados ao Oscar? Não sei, cara. Eu tô começando a assistir eles agora, então só vou terminar. Eu já vi os filmes que eu quero ver do Oscar, então. Pantera Negra. Já vi os filmes que me interessam no Oscar. Pantera Negra, ponto. Não, eu vi o Bohemian Rhapsody, eu vi o filme da Lady Gaga e eu vi o Infiltrados na Clã é bom pra caramba, cara. É muito bom. Também. Ainda não vi. E dá um ódio mortal também, cara. Que o trailer dá um ar, assim, de comédia, mas não é comédia, né? Não. Ele tem os seus momentos engraçados. Eu acho que ele se perde no final, mas eu vou deixar isso aí pro podcast do... do Infiltrados na Clã. Do Oscar, né? Infiltrados na KGB. Da KGB. Olha, o Selmo Góes, né? Caraca. É. O Selmo, eu não tô aí, acreditando esse, ainda, cara. Esse é o filme da Lei Rouanet de Direito. Esse é, cara. Infiltrado na KGB. Imagina, Anselmo Góes. Treinados no leninismo. Quem faria o Anselmo Góes na KGB? Danny DeVito. Vai. Bota um bigode no Danny DeVito, tá aí o Anselmo Góes. Uma peruca. Você é brasileiro, seu prego. Não, cara, adaptação internacional. Vamos lá. O Jonas, aonde vamos ouvir esse podcast já que o site saiu do ar? É uma boa pergunta. Vai ouvir atrás de você. Eu vou contar uma novidade pra ouvir. Mas, não, deixa pra lá. Que eu ia falar que o feed dos aplicativos continua o mesmo, mas eu não sei como é que tá. Se não tem site, não dá pra subir, né? Né? cara, brincadeira, hein? Deixa eu ver até se já voltou aqui, peraí. Ah, não voltou não, acabei de ver. Cara, o tomatômetro do Alita Battle Angel saiu. Tá 33%. Que triste. Que isso aí? Ah, Battle Angel. O da Alita. Que filme é esse, cara? É do Robert Rodrigues, que. É da menina com olho grande. Ah, não vou ver esse filme, dá mó nervoso essa porra. Essa Anitta, menina. Anitta Battle Angel, né, cara? Isso. Prepara o filme de título do filme. Isso, exatamente. Olha a pergunta do Inhutese Subtitle, é o nome do cara. Quem vocês acham que não vai ser o próximo Batman? Porra, vai ser... Sei lá, sua mãe não vai ser o Batman. Porra, que pergunta de ordem. O Danny DeVito. Nem eu vou ser o Batman. Vamos lá. O Ben Affleck não vai ser o próximo Batman. O Ben Affleck não vai ser. deixa eu ver aqui. O Maurício. No meu caso não é pergunta não, mas... gostaria de avisar que eu fiz o maldito podcast de geografia, seus otários. O cara realmente... Cara, que susto. Por um momento, pensei que era o cara que preparou todas as estatísticas e tava cobrando a gente. Não. Ah, não. Não, olha só que maneiro. Ele literalmente, ele criou um podcast, que é o nocomplycast.blogspot.com. Ele fez um podcast e é o podcast de geografia. Ele seguiu a regra do faz melhor, então foi lá e fez. Meus parabéns aí para o Maurício. Essa galera é realmente muito empolgada, né? Tipo assim, são dedicados esses meninos. Cara, no primeiro de abril a gente pega esse podcast dele e lança no MDM e pronto. Né? Resolve dois problemas. Seria melhor se a gente pegasse só as falas do MDM, de todos os MDMs, que a gente fala de algum lugar. Que o cara editasse pra fazer um podcast de geografia. Esse aí realmente ia ser foda. Enfim. Aqui, ó, o pergunta do Arthur Mauro. Alguém jogando Kingdom Hearts 3? Júlia, tá jogando? Júlia? Ainda não, se a Square quiser mandar uma cópia pra mim, eu vou ficar bem feliz. Boa. Então, Square, me patrocina. Eu juro que eu faço um post por dia durante 30 dias. Só pra falando mal. No jogo. Até, na verdade, 30 dias não. Até eu zerar, que vai demorar tipo uns 3 meses. Cara, eu acho que vou juntar um dinheiro e vou comprar aquele que tem todos os outros jogos, que aí metade dos 52 jogos já tá resolvida. Tem, tipo, é basicamente isso. Cara, um amigo meu aqui do trabalho tá falando desse jogo. Aí falou, pô, esse jogo tem maior história profunda e tal. Aí eu falei, pô, me manda aí um vídeo com a história. Aí ele mandou 3 vídeos de 1 hora do YouTube. Falei, é por aí, né? Eu falei, cara, não tem um resumo não. E ele, você não vai entender. Ele falou, não. Aí ele tem um resumo aqui. Aí ele mandou um vídeo de 60 minutos, cara, de 1 hora. Eu falei, não vou. Assim, eu encontrei um vídeo de 30, se quiser. Não, obrigado. É o tipo de história que se você acha que você entendeu, você não entendeu nada. Quanto mais você tentar entender, menos você vai entender. Cara, mas essa é um jogo da pós-verdade. Você não precisa entender, você tem que sentir só, entendeu? Se você acha, tá certo. Sentir confuso de preferência. Os amigos que falam. Eu falei pra vocês que eu não tenho um PS4 e quando eu tiver, eu não vou comprar esse jogo, porque tá pra simular para caralho. E pra PS3, o 1 e o 2, rapaz, joga aí. Não. Não, e tem pro 4 também tem uma coleção que tem 1, 2, os de Game Boy. Mais Kingdom Hearts 2.5. Esse não, 2.5. HQ Mix. Não, tem o 2.8, tem o 1.5 mais 2.5 e tem o Story so far. Ah, de jogo ou de carro isso? Porra. A HQ Mix é o prêmio que eu ganhei, mano. Aqui, ó. Pergunta aqui do The Ninja. O MDM 500, o episódio 500 vai ser o MDM, os MDMs Illuminati com todos os financiadores secretos do MDM, tais como Jorge Soros, Ed Banana e a tal de Lady Rouanet. Mas que não esqueça da KGB, claro. A KGB. Ó, pergunta aqui, hein, do Alexandre Lessa. Curtiram o teaser de Birds of Prey? Gostaram, hein? Não, cara, parece um fanmade, né, cara? Ficou parecendo feito de fã, então eu vou esperar uma coisa melhor pra ver se empolga ou não. Parece comercial. Eu já posso adiantar que não vai empolgar. Ah, eu vou ver, cara. Vou estar lá, vou ver, vai ser diferente. Eu não vi o Aquaman e não quero ver nem... Só quando sair no Netflix que eu vou ver. Mas eu vou ver o Birds of Prey, cara, que eu tô muito animado pra ver o Birds of Prey, porque vai ser algo novo, sacou? Acho que ver mais um filme do Aquaman e tô cagando. Vamos lá. Outra pergunta do Alexandre Lessa. Quais filmes estão esperando que sejam fodas e quais serão uma merda em 2019? Tem algum que vocês estão animados? A gente já fez o podcast disso aí. Tem um podcast dia, de 8 horas. É. Alita, tô animadão. Não. Vai lá. Deixa eu ver aqui o... Agora eu tô vendo a página do Facebook, tem um negócio que marca como super fã. Né? Sim, olha só. Você sabe quem é o super fã do MDM? Ele mesmo, quem? O Nazik. Tanta gente melhor nesse mundo. Ó, aqui, ó, o pergunta aqui do. Lá no Superfã, lá no Facebook já. Superfã Thiago Balock. Ser superfã é ser lamentável? Cara, esse é o maior atestado de lamentável que você pode ter. Olha só a companhia como superfã. Superfã também parece o nome de programa da Rede TV. Superfã. E agora é Superfã. É. O Arthur Teixeira. O que acharam de Polar da Netflix? Cara, eu nem ia ver isso, mas a descrição que ele fez desse filme ou série, sei lá, me deixou muito animado, porque ele falou: o filme é um filme do Hannibal agindo como John Wick e com o Pompidou como vilão. Caraca, tem que ver esse filme agora, cara. Que filme legal, ganhou, o Hannibal ganhou na série, parte, né? Ganhou na parte do Pompidou, pode falar. Esse é o filme novo lá do Netflix? Esse aí? É, o pai do John Wick lá. Isso. É que tem, é. Que ele tá de tapa-olho também? É, sei isso. Lá que porra é essa. Mas é que, ó, pergunta não. Da, não, só um comentário aqui. O Márcio já identificou porque ele também tá cego do molho, entendeu? Ele sim, pois é, exatamente. Mal, é representatividade. Isso. Ó, pergunta aqui da Ana Ferreira. Puta, olha aqui, olha aí, garoteando aqui, Ana Ferreira, hein? Me deseje sorte nos meus exames amanhã. Maldição, o MDM vai bater, né? Mas explodir. Uhum. Desejo muita sorte nos seus exames amanhã, Ana Ferreira. Mas saudades. É exame médico ou é exame do quê? Mas, enfim, saudades, Change e Poderoso Porco. Saudades de você também, Ana Ferreira. Vamos lá. João Paulo Alves Cardoso. Recomendem quadrinhos que exaltam o heroísmo. A maioria dos clássicos desconstrói o gênero super-herói. Tô passando por uma barra. Tô passando por uma barra pesada e tô precisando de algo que me dê esperança. Pô, o cara, pega as histórias do Marco Wade, geralmente são muito boas, assim. Sim, é, do Capitão América. Grande Astro Super-Homem, cara. É um negócio. Grande Astro Super-Homem. E o. Cara, Reino da Manhã pra mim é. É o que você. Falar Reino da Manhã pra mim é muito, assim, inspirador. É. Eu acho que as histórias do Capitão América do Mark Waid, tanto da fase antiga quanto essa fase nova, assim, de esperança, assim, são muito legais. É meio, tipo, o Demolidor tentando colocar a vida dele no lugar depois de toda a merda que ele passou. É esperançoso. É. Não, mas o Demolidor é deprimente pra caralho, né? Se a gente for... Não, mas o do Mark Waid. Não, mas o Mark Waid não é não. Cara. Ah, não, não, o do Mark Waid, tá. Pô, tem uma. Por falar em. Essa coisa que tem de esperança. Tem uma história do Demolidor do Mark Waid, cara, dessa recente que saiu, que é ele resgatando um ônibus de estudante no meio de uma nevasca. Porra, cara, essa história é boa demais. É demais, cara. É, exatamente. Essa história é foda. Essa história é foda. Essa que tem vários quadrinhos todos brancos também, pra economizar um tempo na. Não, essa é o John Byrne lá. Bom, vou te falar que tem uma história do Waid nessa. Que é a mãe dele é. Era uma freira, virou terrorista e tudo mais, virou tipo ecoterrorista, né? Que é excelente essa história. Excelente, cara. Porque é sobre depressão pós-parto, né? Isso, cara, não, do caralho essa história. Alguém porra, essa história eu chorei, cara, lendo ela, assim, demais. Mas aí, João Paulo Alves Cardoso, espero que essa barra que você está passando, emendei quase um Raça Negra, né? Essa, como é que é a música, né? É difícil segurar essa barra que é gostar de você, então. Já temos a música aí. Então, João Paulo Alves Cardoso, espero que essa barra que você esteja segurando aí passe logo e leia quadrinhos e espero que você se inspire. Um beijo grande pra você e vai tudo passar. Não se preocupe. Vai, um dia de cada vez. Na boa. A gente vai inventar o contrário da maldição MDM. Agora vai ser a bênção MDM. A bênção MDM. Ou então pode ser a maldição do MDM para a barra pesada que ele está passando. A maldição reversa. Então. O Vitor Hugo, é muito tarde para comentar algo? Sim. Deixa eu ver aqui. De acordo com algumas pessoas, já há alguns anos, né, que o MDM não presta mais. Ah, é o cara que reclama há 9 anos que o MDM não presta e escuta todos os podcasts. Ó, a Deia, tá aí? Acabou de entrar, tá no mudo? Não, só escuto o Lojinha arrastando um monte de cadeira aí. Mas enfim, vamos lá. Ó, o Luciano Abraão falou aqui, ó. Foi só vocês citarem o Wagner Montes pra ele deixar essa existência. Maldição MDM forte. É verdade, cara. Ele falou aqui que em um podcast, alguém falou que no filme do Erasmo Carlos, quem vai interpretar o Roberto Carlos era o Wagner Montes. E aí ele foi dessa pra melhor, né, cara? Vamos lá. Mancada isso. Cuidado. Boa noite. Eu entrei no meio, eu coloquei no mudo e não conseguia mais sair. Bem esperta eu. Ah, isso é normal. Normal. Acontece toda hora. Obrigado. Valeu pelo apoio. O Esdras Luz Rezende pergunta aqui: joguinho de carta é coisa do demônio ou de virgem? Os dois, cara. Demônio virgem. Demônio virgem, né? Se for tá um buraco, é de tia velha. É, isso aí. Se for truco, é universitário bêbado. Se for Magic, é virgão, que eu jogava Magic. O poker é velho alcoólatra. É, poker velho alcoólatra. Você jogava Magic? Eu adorava Magic. Acho que não. Eu, graças a Deus, me livre. Me esforcei pra nunca entrar nesse... Era muito caro, né? Não tinha como entrar em Magic, simplesmente. Eu não tinha isso, cara. Você nem tinha nascido ainda, lógico, dessa parada. Magic era bem barato na época do dólar 1 pra 1. Tipo, você comprava booster... Então, depois, quando eu tinha dinheiro, não era dólar 1 pra 1. Não, isso aí tá falando antes de tu nascer, e eu não tô brincando. Mas olha só, quando você tinha dinheiro, quer dizer que você não tava nem ligando pra dólar 1 pra 1, porque você tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro porque o dólar era 1 pra 1. Me davam 10 reais e eu comprava pacotinho de cartas de Pokémon. Isso sim é a alegria da criançada. É, aqui, ó. Pergunta do Eduardo Shimote. Ele sempre faz essa mesma pergunta. Pô, eu moro no Japão, galera. Eu sempre chego atrasado. Ainda dá tempo? Cara, faz a pergunta que você quer. Pô, tu moro no Japão. Eu sempre leio a pergunta dele. Então ele já sabe que dá tempo. Inclusive, no Japão já é amanhã. A terra do sol nascente, né? Que une então, tecnologia e tradição. É por isso que não dá tempo, cara. Porque ele tá no... O David McLeod aqui tá perguntando pro pessoal do MDM Mangá quando vai ter o podcast do Akira, hein? Porra, Akira é foda, né? Assim que a Panini que tá fazendo o mangá? JBC? Pois é, assim que terminar, acho que é um bom momento. Olha, digo o seguinte, pode me chamar. Eu tô lendo, e aliás, eu queria agradecer a galera do MDM Mangá. Eu perguntei lá no Surubão sugestões de mangá, mas me recomendaram Pluto e eu tô lendo e é foda realmente. Espero que o final seja bom. Pluto, do Naoki Urasawa. Saiu o mangá oficial da Shueisha, que faz. Xuxa. E chama Manga Plus. São os mangás mais recentes que você pode pegar lá e tranquilo. Inglês de graça oficial. Oficial. O David McLeod aqui também está falando aqui, ó. Estou ouvindo RPM nesse começo de noite calorento. Então me pergunto, qual a pior música que vocês gostam? Cara, basicamente todo o meu gosto musical é o pior gosto. Assim. Então, que difícil. Eu gosto de mais complexa, né? Depende do que você chama de ruim, porque, por exemplo, eu descobri que eu tenho uma coisa em comum com o JP. Fiorito, não fala um negócio desse. Não, mas é verdade, nós dois... Você tá se jogando na lama, cara. Por favor, Fiorito, eu te considerava, meu amigo. Se eu sou seu amigo, boa coisa não sou, você já devia estar preparado. Mas JP não, né, cara? Tem limites nessa vida. Mas eu descobri que eu e JP temos muitas músicas viadas na nossa playlist. Entendeu? Nós temos uma playlist extremamente viada, assim, sabe? Quanto mais é afetada, melhor ainda. Sacou? Eu acho bom, mas tem gente que vai dizer que é ruim. Assim. Tem algum lugar do YouTube, eu e o Nerd Reverso cantando Erasure num karaokê aí? Procure aí que vocês vão achar. Fazendo a vozinha, assim tudo, pode tá lindo, coisa linda. Deixa eu ver aqui. David McLeod, só dá esse cara fez todas as perguntas. O que estão achando do trailer da Capitã Marvel? Tem um monte. Tem um novo? Só vi um. Tem mais um? Saiu mais algum? Não. Eu só vi o primeiro até agora. Não, acho que só saíram dois mesmo. Eu não gravo MDM há uns 14 anos, eu acho que a gente já falou disso, cara. A última coisa foram os posters que saíram. Saíram 10 posters e foi a última coisa. O João Ricardo falou aqui, ó. O site do MDM caiu na semana seguinte do réu se proclamar presidente da Venezuela. Isso é coincidência ou claramente um boicote da oposição do Maduro aí? Uma boa pergunta. É a KGB que tá organizando pra gente poder invadir todos os sites. É o Anselmo Góes que tá distribuindo voador aí em todo mundo lá do servidor, já cortou a cabeça de 5. É o KLB. Falando, Falando nisso, tem uma pergunta aqui do Ramsed Paz. Quais outros jornalistas são agentes infiltrados? Renato Oliveira. Chico Sá. Juca Kifuri. Chico Barney. Gente, qual que é o nome? Ai, o cara que era reaça e agora não é mais reaça. Reinaldo Azevedo. Mas ele é trouxa, todo mundo sabe, né? É. Comunista, comunistinha. Xerazade, então, também virou agora. Xerazade também. Tudo a gente infiltrado. E aí, tipo, falaram, tipo, Bolsonaro presidente, eles, tipo, se tornaram. É porque vocês estão vendo só a superfície. Thiago Leifert é infiltrado. Pra acabar com o futebol brasileiro, né? Conseguindo. Mas aí vai ser todo o jornalismo de esporte da Globo, né? Nossa, porque fica tentando fazer humor e é tão ruim. Eu tenho certeza que o Júnior, comentarista, é da KGB, porque ele já mostrou conhecimento com facas. Juninho Pernambucano, com certeza. Não, mas Juninho Pernambucano, todo mundo sabe que é comunistinho. Ana Paula do vôlei, com certeza, porque não é possível ser sério. É aquela que deu, tipo assim, ele é tão ruim que vira. É contrário à causa dela, né? Exatamente, ela atrapalha mais do que ajuda. É, cara, nossa, isso me lembra da minha lista de reacinhas que tem Ana Paula do vôlei, Roger do Traje a Rigor, Lobão, Danilo Gentili, só desastre. Cuidado, né? Mas uma vez ele aparece aqui no podcast. Exatamente. Lojinhas Marçal falou com ele pra ver se ele comentava de Aurora. A lojinha também tá bem de daço, hein, cara? Qualquer um tá topando. Essa é ruim, cara? Não ajuda. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Fazer amigo no círculo de amizade do Léo, né, cara? O quê? Como assim? Seu amigo é o dinheiro, porra, não é? Ah, tá. Amigo do Lobão, eu já fiquei bolado, mano. Ó, tem um outro MDM que é amigo do Lobão, mas vamos lá. Isso aí a gente não pode falar. Pergunta aqui, ó, importante do Márcio Padrão, mais uma pergunta pertinente sobre os poderes do Mutano, que é aqui, ó. Onde vai parar a roupa do Mutano quando ele vira bicho, hein? Atrás de você. Cara, eu acho que a roupa do Mutano é parte de quem ele é, né? Mutano pelado, é isso? Ele tá sempre pelado. Né? Ele tira a roupa toda vez que ele vai se transformar. Imagina que bosta de coisa que não ajuda em nada, sacou? Calma aí, galera, eu tenho que ele tirar a roupa e ele corre pro mato, sacou? Vai se ele põe na mochilinha, na mochilinha. Até ele fazer isso, a Estelar, a Ravena e o Robin já quebraram geral, mano. Tinha que fazer que nem um Mickey no videogame, né? Bota assim uma coisa na frente e troca de roupa na hora, né? Uma e se cortininha. Tiver aqui no Brasil, não acha mais a mochilinha. Perdeu. Ficou pelado. Ele não pode transformar em mosca, a roupa dele cair e ele virar outro animal? Caraca, ele só vira tigre, isso me irritou bastante. Eu ainda tô vendo a série. Verde, ele só vira o tigre verde. Caramba, tigre verde. Gasta mais um pouquinho, faz um ia, outro vir, bicho. Ia virar a mosca verde, né? Ia ser. Ah, e o Yudi ainda foi lá roubar jogo de PlayStation. Né? Nem é de PlayStation, é de Xbox. O jogo que ele se ele virar um elefante, ele vira o Jotalhão, né? Vamos lá. Se ele virar cachorro, ele vira o Floquinho, cara. É, o crossover ele vira o Floquinho, da cara. Mônica, cara. É o crossover aí, ó. Total. Deixa eu ver aqui. Porque eu ainda soube. Cara, todo podcast tem alguém que pergunta: o que vocês acharam da série do Titãs? Cara, ninguém tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Viu isso? Eu ainda tô vendo. Eu comecei. 5 ou 6, eu acho. Eu gostei mas da eu não série. Tô gostando muito não, mas eu tô achando meio chato. Mas tu não gosta de nada, Léo. Tu toda a frase eu gosto de você, Fiorito. Mentira, você é um canalha. Quando eu falei, ó, mais, antes de gravar, eu falei do filme que eu gostei. Você continuou achando. Como é que é? Eu falei, antes de começar a gravar, eu falei o filme que eu gostei, você ficou me esculachando aí, o maior otário. Seth Rogen, porra. Aí quando eu falo que eu não gosto, aí você fica me esculachando também. Olha como você é otário. Então você só vocês gosta querem de que saia? A gente vai fazer um RPG de stack. Ele já tá aqui do meu lado já, o Fiorito, a gente tá gravando junto. Estamos pelados agora, inclusive. Tá bom. Bora do Felipe. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quais outros jornalistas? Já lemos. Clayton Júnior. Já fizeram bolão para saber quem acerta a data de morte do Silvio Santos? 23 de julho de 2020. Pode anotar aí. Depois me cobrem. Eita. Caraca, no meu aniversário? Mentira. É no seu aniversário? Claro que não, Felipe. Então você que vai matar ele, é isso? Caraca. E eu acho que é isso. Não tenho mais... mais perguntas aí? Se alguém tem mais perguntas? Eu só queria dizer 28 de fevereiro de 2019. Dizendo, pô, que isso? Daqui a um mês, maluco. É, não pode? Tá torcendo assim mesmo. Silencioso pela parada. Né, cara? Ousado. Eu acho que é 8 de outubro de 2149 que o Silvio Santos vai morrer. Quantas vezes ele vai ter sido presidente do Brasil até lá? Ele já está morto. Caraca. É capaz de ser melhor. É um infiltrado da KGB no lugar dele? Não, ele foi ressuscitado pela KGB, igual o Soldado Invernal, entendeu? Não, é o Jassa, que é o agente da KGB. O cara puxa o livrinho, olha pra ele e fala, Rock. O Selmo Góes vai matar ele lá. Caraca. Enfim, mas era pra escrever uma história com isso aí, hein? Então, depois quando parar de gravar eu falo a história. Opa, que isso? Enfim, agora fala aí, né? Aí já vejo um cara com um nick de Silvio Santos dos Assassinos. Entendeu? Não, cara, olha. Não, só vamos recobrar esse diálogo. Eu falei, vai ser o Anselmo Gosta que vai matar o Silvio Santos, ponto. Aí o Léo falou, depois que terminar esse podcast, eu conto a história. Caralho, que história é essa? Você pulou uma frase. Dá para fazer uma história aí. Léo Finocchi é a gente da KGB. O Léo não fez a história, ele só ouviu o dá pra fazer uma história, ele já pensou, vou dar, entendeu? É. Que babaca. Então é isso, galera. Tem alguém, tem mais recado, quer falar alguma coisa antes de eu desligar essa gravação? Eu quero saber cadê o réu com as estatísticas. Ai. Ih, tá atrás de você. Ai, quem dera. Eu queria só saber de boa mesmo o que vocês acharam da série dos Titãs. Queria saber uma coisa. Eu tô no Japão, se eu responder. Não, mas eu quero saber uma coisa. O Lorga morreu mesmo? O Lorga morreu mesmo? Não morreu, a cruzinha caiu. Enfim, então é isso, galera. Um beijo para todos. Espero que que esse podcast tenha ajudado o cara de 6 minutos lá. Então, começa. Uma nova dica: bota fone de ouvido da Apple, fica ouvindo esse podcast durante. Vamos ver se não resolve o problema. Não, vamos lá, cara. Vamos fazer o seguinte: você pega o fone da Apple, que não dá para escutar, bota no ouvido. E quando você começar, coloca nesse minuto agora. Vai, cara, você consegue, cara. Segura mais um pouquinho. Vamos lá. Vai. Calma, vai. A gente tá rindo de você, cara. Vai, campeão. Baixar a autoestima do... Vai brochar, né? Vamos, campeão. Você já pensou na sua mãe hoje? Você não tem que falar pra ele ir. Tem que falar pra ele ficar. O problema é que ele vai. Não. É o contrário. Não vai. Calma. Isso, vamos. Calma. Não se apresse, vai dar tudo certo. Pense na sua avó pelada. Não é uma corrida, não se esqueça disso. Não é uma corrida, não é uma competição, hein? Mas vamos lá. Então pensem aí no próximo podcast, perguntas sobre sexo e relacionamento, tudo que a gente vai falar aqui, né? No especial, comentários mais 18 anos. Não vai dar certo, óbvio que não, né, cara? Vou ver se chamo um convidado especial pra isso. Podia ser o 500, né, cara? Ou seja, vai sair 2020. Um beijo para todos e finalizando a transmissão.